teu cu na linha de tiro. É o salário que as comerciais ganham. É você botar a tua na reta, Dan. Ô, Danilo, você vai ser casado, a gente já decidiu. Não, eu sou solteiro. Não, a gente já decidiu. Eu sou solteiro todo dia. A gente já decidiu. Não, não, não. A mesa já decidiu que você vai ser casado. Eu sou solteiro. Não, mas não vai. A verdade já decidiu. Eu vou ser casada. Ela vai ser casada. Na cidade? Você vai ser casada. Você vai ser casado também. Vocês decidem agora. Não, agora tá decidido. Eu era livre até agora, quando eu sou livre. Você nunca foi livre. Você nunca foi livre. Não, ele não quer ser policial, não. Ele não tem que ser homofóbico. Casa. Casa com o mano. Você tá querendo ser homofóbico, velho? Para de ser homofóbico. Casa com o cara, mano. Ó, eu tenho preconceito com o cara. Respondendo sua pergunta, Blade. Na cidade, existem 4 tipos de habitantes, basicamente. Tá. As casadas, que costumam se achar superiores às outras no geral. Porque já agarram o marido. As solteiras, que são aquelas que estão aguardando o seu amado. No desespero. Policiais, como eu falei antes. Que estranhamente são meninas expulsas da escola. De bons modos, né? E mulheres viúvas ou sem maridos, que não chegam a casar nunca. Essas, por não terem quem pague suas contas, são as que trabalham no mercadinho, que fazem limpeza das ruas. Todo o trabalho que precisa ser executado na cidade é feito por essas mulheres. Cara, então não tem homens durante a semana na cidade toda. Não tem. Mas, por isso que eu quero ser casada. Eu tenho uma namorada e vou ver um homem bem banca. Não tem. Tem que trabalhar. Agora não quer ser viúva. Agora quer ser. E as jovens têm que trabalhar também? Não. As jovens, elas ficam esperando o marido chegar. Se não chegar, como é que vai a conta? Se não chegar, aí a empresa vai assumir a conta. Te aloca numa dessas funções para você trabalhar. E aí você vai recebendo seu salário e vai abatendo do seu salário a dívida você que você paga. Você paga o que você gasta. Que merda. Cara, é um método de escravizar pessoas. Tá fudido de qualquer jeito. Não, é muito bom. Pra quem? Pelo seguinte, quem é casado aqui? Só vocês duas são casadas? Não, você vai ser casado também. Também. A Coco, quem você Mute, é casado? A Cherry e a Kiwi são casadas. Você não vai ser casada? Não, eu sou eu. Não, você é Kaki. Eu sou Kaki. Você tá trocando. Ih, ó. Aquele tem problema de personalidade. Eu vou ser casada. Tô com a personalidade dos outros. Ah, é viúva. Casada. Sou jovem. Viúva. Sou jovem. Jovem. Meu marido, ele tem. Jovem solteira. Somos amigas. Jovem solteira? Somos amigas. Jovem solteira, e eu vou ser policial. Nossa, a personalidade, você tá ligado? Eu vou ser aquela sugar. Olha. As novinhas gostam da sugar. Você vai dar. Eu tô no mercadinho. Muito bem. Eu vou colocar aqui, policial. Já escreve na ficha de vocês o que vocês são. Eu sou madame. Eu sou mercadinho. Como personalidade? Pode colocar como personalidade? Pode pôr personalidade, né? Coloca como personalidade essa. Policial? É, policial. E o jovem seria o rebelde, então. Não, você pode ser jovem sem ser rebelde. Não, você tem que trabalhar pra se sustentar. Procurar um marido. E seu marido morreu. E noite eu mato os maridos. Ok. Perdão. Só não mato. E aí, ó. Mas, ó, as noites do fim de semana, porque só tem homem de fim de semana. Você se lembra do tempo que seu marido era vivo? E vocês três que são casadas estão vivendo essa realidade agora e é uma vida muito, muito, muito boa. É, vocês ótimo. Têm conforto pra caramba. Vocês são as verdadeiras esposas troféu. Que delícia. O marido, paga tudo pra vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem, o marido vai bancar pra vocês. Se a gente pedir. Desde que vocês peçam e desde que vocês se comportem direitinho. Sejam belas recatadas do lar. Recebam seus maridos nos finais de semana. Com a comida quentinha, tratem muito bem eles na cama. Pastor quentinho. Adoro. Entenderam? Nele. É nesse ele cenário que vocês estão. Então, inteiro. Kiwi, pineapple, kaki, cherry, grape, apple, coconut, banana. Policial banana. Policial banana. Policial banana pra vocês. Policial banana. Policial banana, por favor. O cacetete dela é amarelinho. Policial banana. Segue nessa policial pegada banana. De roleplay. Vai ser isso. Muito bem, crianças. Muito bem. Ficha. Hã? Ficha. Você não marcou nada da sua ficha ainda? Marquei. Coconante casado. Ficha. Vamos definir... Vamos definir os atributos de vocês, tá? Atributos. Vocês possuem um único atributo. Ok. É um número que vocês vão escolher de 1 a... De 1? Não. De 2 a 5. 2 a 5. 2 a 5. E aí funciona assim, ó. Toda vez que vocês tiverem que fazer um teste de alguma coisa que não é garantida o resultado... Ah, vou pular cerquinha ali. Tá, é fácil pular. Pulou. Né? Vou pular a geladeira. Difícil. Tem que fazer um teste para ver se você consegue pular a geladeira. Toda vez que for fazer um teste, vocês vão jogar 2 dados. Uhum. E aí, se for uma tarefa física, você tem que tirar acima do seu atributo. Igual ou acima do seu atributo. Nos dois dados? No somado. Em um dado, pelo menos. Um dado que eu gosto. Se for uma tarefa mental ou social... Tem que tirar igual ou abaixo do seu dado. Yeah. Então vamos supor que o meu atributo seja 3. E eu vou pular a muretinha. Médio. Médio. 3 é o médio. 3 é na média. Então eu tenho que tirar 3, 4, 5 ou 6 para pular ali. Tá? Aí vamos supor que eu estou tentando convencer a policial a não me prender. Eu tenho que tirar 1, 2 ou 3 em um dos dois dados para conseguir... Convencer ela. Você pode ser se equilibra, você ser, quer muito, na, né? Na soma dos dados, um dado só. Um dado só. Se eu quero ser porradeira, eu sou menos, tá? Então. Eu vou ser social, eu sou comandante. Põe dois, três. Dois. Eu vou ficar assim, pipi, papapó. Três é a média. Eu acho que talvez três seja manipuladora. Como que eu... Três pra cima. Pra ser manipuladora, você bota... Duas opções, tá? Facilidade nos seus testes sociais e mentais. Mais alto. Você tira 4. 4 é bom. 4, você é full social e não, mental. Tem que ser 2, então, pra ser atleta. Full físico é 2. Mais conversado do que agir. Quanto menor o atributo, mais físico. Melhor você é nas proezas físicas. Quanto maior o mais atributo, corrida, melhor você é nas proezas mentais e sociais. Quanto mais. Você quer ser alguém da diplomacia, da inteligência? Atributo lá em cima. Quer ser porradeira? Atributo lá embaixo. Dois é o mínimo, né? Dois é o mínimo. Que é, um é complicado. Vou matar seus maridos. Você pode tentar. Não vai. Eu vou te convencer. Exato. A aí, ó. Eu vou te convencer que o meu não pode ser morto. Ou eu também. Aí, se for alguma situação... É, pode ser que eu queira matá-lo. Se for alguma situação que vocês tenham vantagem... Por exemplo... eu sou uma saltadora nata, eu vou pular a cerquinha. Então eu vou rolar um dado extra. Vou rolar 3 dados. E aí em um deles, pelo menos, eu tenho que tirar mais que o meu atributo. Quem é? Vamos supor que eu vou negociar com alguém. Né? E na escola de boas maneiras, eu aprendi diplomacia. Então eu jogo um dado extra. Okay. Mas vamos supor que eu fugi da escola de boas maneiras, eu não sei diplomacia. E vou negociar com alguém. Eu rolo um dado a menos. Ok, um dado só. Então o mínimo é 2. Desvantagem. O normal é 2. Se tiver desvantagem, vai rolar um dado só. Se tiver vantagem, rola 3 dados. Em questão de quem é menor de idade, menor de 20, fatal, mano. Seria o quê? Estudante? Não, você já é adulta e tá aguardando seu marido. Você tá tentando desencalhar. Eu também tenho uma carreira já. Eu quero. A sua carreira é tão larga. A sua cônjuge quer. A melhor carreira do Luísa quer. Eu queria um abraço. Tudo! Não quero não, tô brincando! Só porque é viúva. Só porque é viúva quer um abraço. É. Não é só um abraço que ele tá querendo, não. Ele quer um abraço por trás. É. Então, vocês vão definir. Eu queria abraçar ele por trás. Qual que é o atributo de vocês? 4. Beleza, o atributo definiu. E o 2. É? Hã? E o outro? E o outro? O cara tem uma vantagem? Se você tiver vantagem, mas joga 3 dados. É, se tiver desvantagem, joga 1. Alguém baixa o rolador aí, que eu não sei. Como eu defino essas vantagens? Hã? Como eu defino essas vantagens e desvantagens? A gente vai definir conforme a circunstância. Como que é a vantagem? E o que vem a seguir. Não, a vantagem é conforme a circunstância. Conforme a circunstância. Não precisa anotar, não. Tá? Agora vocês vão anotar na ficha de vocês o seguinte. Vocês vão escolher duas coisas nas quais... Mandão, tá ouvindo? Vocês são muito boas. E uma coisa na qual vocês são bons. Duas boas e uma ruim. Duas vantagens e uma desvantagem. Ô, peraí que eu não escutei nada. Ô, Amanda, você tá trolando, hein, Fogo? Cara, família, foi mal. E trabalho bem. Exato. Uma coisa abrangente, assim. Tá, vamos lá. Volta, sou bom com trabalhos manuais, por exemplo. Volta um pouquinho, por favor. Volto. Sou boa em matemática. Muito bem. Muito bem. A famosa fofoqueira. Exato. Por exemplo, eu, trolando. Coconut Chris, casada, atributo 4. Sou bom em coletar informações e convencer pessoas. Ai, que nojo. A minha desvantagem é, eu não consigo guardar um segredo. Ah, tem que ter duas desvantagens. Tem uma desvantagem, uma só. Não, uma só? Uma só. Desvantagem. Falo demais. Aí, ó. Boa. Então, mano, funciona assim, ó. Normalmente vocês vão jogar dois dados pra qualquer teste. Três. Dois dados. Se for uma situação que você tem vantagem, por exemplo, você é comunicativa, vai negociar com alguém, joga três dados. Se for uma situação que você tem desvantagem, você vai jogar um dado. Você vai negociar com alguém e é tímida. Então agora você vai colocar na ficha duas coisas nas quais você é boa e uma na qual você é ruim. Ou seja, duas vantagens e uma desvantagem. Você coloca ele ser mais atento. Daí desvantagem, você coloca ele na porta. A banana. Eu só não sei se a minha desvantagem tá legal. Fala. Ah, minha desvantagem é o oposto do que eu tô sendo. Por quê? Porque eu sou mais patriota e a desvantagem é não ser muito comunicativo. Mano, uma desvantagem é foda pra mim. Eu não sou muito de conversar. Cala a boca. Deixa que tá bom. Não vai jogar. É, agora não pode, sabe? Não joga. Zé Mané. Sim. Ô, oh, já é a cerveja aqui. Deixa eu ver a outra. Qual? Ok. Você trouxe uma pra mim? Não, peraí. Achou. Você consegue ou não consegue na sua desvantagem? Não consigo. É da Luísa. Sabe? Mas se é uma desvantagem, não faz sentido. Né? Não faz sentido, sim. Você não compartilha informação com o grupo. Ah, não. Eu não consigo. Eu sou tagarela. Tagarela. Outra fofoqueira. Você tem desvantagem. Mas é, mano. Você trabalha em casa de boa, o marido não tá, você tem que fofocar. Sim. É. Você é boa no quê? Eu sou boa em convencer pessoas e dissimulada. Podem compartilhar, tá? Suas vantagens. É aquele negócio, eu não guardo o segredo, mas eu conto ele nas entrelinhas. Coletar informações e convencer pessoas, é isso que eu sou bom. Pode ser uma desvantagem, mas... Pode ser uma desvantagem também. Sem paciência. Ser mentirosa boa. Vai fazer com que você engane pessoas facilmente. É, mas também boa. Vai fazer com que você seja pouco confiável. Pode ser os dois. Desvantagem? É. Sem paciência? Mentira, então, sem paciência é uma desvantagem. Oh, pavio curto. Pavio curto. É isso. Chegou o assunto. Chegou o assunto. Para de falar. E aí, todo mundo definiu? Já. Você vai querer jogar com nós, o RPGzinho? Não, tô não tem, tem pouca gente são aqui. E o Bruninho falou que vai catar a minha bota. E o Jeff. E vai bolar um cigarro pra nós. Tá perfeito. Tá bom. O André falou que ia, hein? O André chegou, vai pegar a minha bota. Ela falou mesmo. Sorteio. E vai. Sorteio! Foi. Ganhou o sorteio. A minha desvantagem é. Muito bom. Tá, pode compartilhar? Eu sou chorona. Pode. Então vai, ó. Eu tenho. As minhas vantagens são investigação e carisma. E a minha desvantagem é em Viena. Temos uma policial sexy. Temos uma policial sexy. Exatamente, esse é o objetivo. Qual a desvantagem dela? Ingênua. Então, ou seja, temos uma policial sexy que é facilmente convencida das coisas. Aí eu sou dissimulada, eu vou passar fácil. Perfeito. Manipuladoras, velho. O que é você? Eu sou o Coconut Chris, casada, 4, coletar informações e convencer pessoas. Sou chorona. Sou chorona. Que lindo. Pega leve comigo que eu choro. E você? Eu sou boa em brigas, em ser furtivo. Você é Apple. É, você é Apple. E sou sem paciência. É porradeira. Porradeira. Essa é a porradeira. Ótimo. Atributos 2. Ok. Atributos 2. Porradeira mesmo. Atributos 2 também, o meu. Porradeira mesmo. Eu sou ingênua, mas sou porradeira também. Mano, é dano. Full dano. Mas eu sou muito ingênua. E a Grape? Eu sou. Minha vantagem é persuasão. Habilidades manuais. E a desvantagem é que eu sou mentirosa. Cherry? É simpatia e guardar segredos, vantagem, desvantagem, manipuladora. Bruno? Caqui? Ah, tá. Eu sou atleta e curiosa com as coisas. E desvantagem, eu sou mal comunicativo. André. Não sou mal. Comunicação. Ok, antissocial, por favor. Antissocial. Seria mais pra mim. Pineapple? Ô, oh, Sabe o portão ali? Vantagem, ó. Eu tenho facilidade de fazer amizade e sou manipuladora. Desvantagem é pouca paciência. Vantagem é manipuladora. É, pra usar. Qual que é a desvantagem? Pouca paciência. Meu convencer pessoas é tipo manipuladora. A Kiwi, ela é boa em convencer pessoas, em ser dissimulada. Tem muita gente. E ela não é boa em guardar segredo. Tem muito golpe por aí. Que é a verdadeira catálogo do lar. Né? Exato. Muito bem, muito bem, muito bem. Padrão, padrão. Okay. Padrão full. Bom. Padrão full é a boa. Quantos anos a gente tem que colocar aqui também? Tem. Eu tenho 20. Eu falei que eu tenho 21. Vocês eu tenho 20. Essa faixa aí dos 20 e pouquinhos anos. Ah, então todo mundo tem 20 e pouco. A Apple, você tem um pouquinho mais. Mais é, porque você já é viúva. Ah, mas eu matei. Mas você matou logo de começo? Não, ele tem que pagar primeiro a sua dívida, né, Blade? O Blade, pensa assim, ele tem que pagar primeiro a dívida que você fez antes. Aí depois você mata ele. Na verdade, não. Todos vocês têm mais ou menos a mesma idade. De 23 até... É que meu marido prestou na guerra. Podia ser 19. 19. Foi soldado, morreu na guerra. Era muito maravilhosa. Aquela capacidade. Pelo seguinte detalhe. Todas vocês estudaram juntas. Ah, nós estamos juntas! Ah, vocês frequentaram a escola de bons... A gente se conhece! Amigos. Vocês todas já se conhecem. Eu acho que a gente tem que ter um clube do livro. Que a gente se junta. Café com Deus Pai. É, café com Deus Pai. Acho que tem que pagar essa conta, se não paga na minha mercearia. Ó, marido paga daqui a pouco. Clube do livro. É bem comum, né? É, clube do livro. É um clube do livro, é só uma desculpa para as mulheres se reunirem e falar mal dos outros. Se o livro for café, vocês têm um clube do livro. Se não, eu não vou. Ah, sério? Esse é bom. Café com Deus Pai. Tem uma que página ser por dia. Uma página por dia. É, a gente faz um cafezinho, um bolinho. 0,1% por dia é melhor clube que 0%. Então vamos lá, vamos começar. Tá. Vamos embora então. Pera, cadê a Luísa? Cadê a Luísa? Vocês têm um clube do livro. Vem, Luísa! Vem, Luísa! Vamos virar uma cerveja. Coitada, Luísa, não pode nem mijar. A gente se conhece, a gente tem um conteúdo livre. Olha aí. E o livro é? Café com Deus Café Pai. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai é o nome do clube do livro? Não, é o nome do livro do mês. Ah, o livro do mês. O livro do mês. Vai ser todos os meses o mesmo livro. Na verdade, o a gente falou pra você pegar. A gente troca pro marido não saber. A gente, depois é café com Todo Poderoso. Mas é sempre. Chocolate noturno, com Deus Pai. É, sempre alguma coisa assim. É uma ciruga. Beleza, então vocês têm um clube do livro. É sexta-feira à noite, na cidade de 3D, 3D. Ou 3D3N, já não lembro mais a ordem. 3D3N. Gente, olha o André fumando cigarro ali. É 3D3N. Cigarro? É. Cigarro. Sai da casa. É uma noite de sexta-feira. Eu falei só que você foi comentar. Mas peraí, calma. Final de semana iniciando. Eu não consigo enxergar ele, tô com tanta raiva. Marido, chega que horas na sexta-feira? Ou é sábado de manhã? Onde então, tá? O marido de vocês vai chegar no sábado de manhã. Okay. Tá? Então o café da manhã tem que estar pronto. Um café com Deus. Nossa, vou ter que fazer janta. É mais. É sexta-feira à noite e todas vocês estão reunidas no Clube do Livro. Ó, de sexta-feira a gente faz ainda, hein? Tomando uma taça de vinho. Propício. Você está de folga hoje. Ô, oh, tô no clube. tá no clube do livro. Né? E vocês estão reunidas com mais um punhado de garotas. Que estão na idade, assim, de vocês, né, procurando marido. E vocês estão recebendo, nessa noite, alguns jovens bonitões que vieram da cidade. Olha! Em busca de bons partidos para casarem. Eu posso casar de novo? Imagino que sim! Uma viúva casa de novo. Vai ter que achar alguém que vai... Mas é que, normalmente, eles não querem muito uma viúva, porque você já foi usada. Desculpa. É isso. Mas o meu não é novo ainda. Exato. Preferências por cabaço. Você não tem mais. Mas pode sim. É possível. Porque você é bonita. Você é jovem. Os outros são muito bons. Então você é bela. Obrigado. Recatado do lar. É uma boneca. Estou até com vergonha. Ficou constrangido, velho. E por onde você passa, você que estudou e frequentou com mérito a escola de boas maneiras, por onde você passa, você chama atenção. Os olhares se voltam na sua direção. Porque você é muito bonita e por ser viúva, tudo, você já é uma mulher experiente. E muitos dos rapazes que estão ali, eles já olham pra você, né? Já com aquele olharzinho assim de mil. Sabe colocar a mão na coisa. Coisa na mão. A coisa na mão. Coisa na coisa. A mãe ensina. Então vocês estão nessa noite glamourosa, né? Discutindo sobre café com pai. Ai, não tenho mais paciência pra isso. Contando para os rapazes que estão ali sobre o café com pai. Né? Um dos rapazes chega para Pineapple. Olá, boa noite, minha cara. É um prazer conhecê-la. Ele beija sua mão. Ficou constrangido. Muito prazer. Você é muito bela. Gostei de você. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer amizades. Gosto de fazer amizades? Isso. Não, tudo bem. É que eu gosto mais das mulheres mais recatadas. Chamou de yoga. Ele se vira, sai e vai conversar com outras. E assim, vocês vão vendo que os homens, eles chegam assim, todo galanteador, tudo, né? Mas indo bem direto ao ponto, escolhendo... Eu posso fumar? Não. Não pode. Escolhendo vocês como quem escolhe uma fruta. Você não só não pode, como você não tem essa... Exato. Não quer dizer não. Não, você não só não pode, como você não quer, você acha... Absurdo. Abominável. Abominável. Eu sou a policial que é certinho. Não, você tem que ser comportada, lógico. A viúva pode fumar. Não, vamos também comer, não. Vamos fazer cookies. Isso é um ato abominável. Né? Nenhuma mulher. O que a gente faz de errado é tomar o refrigerante. Nenhuma mulher decente, nenhuma mulher de bem pratica esse hábito. Que não engorda. Vocês de vez em quando, no máximo, tomam um golinho de vinho, de sidra, né? Um conhaque, quando estão acompanhados do marido. Quando eles deixam. Quando eles deixam. Só no lar. Né? Em alguns momentos. Mas eles assim, sabem o quanto estão na garrafa. Mas se limita a isso. Tá? Mas eu não tenho mais. Essa época é um saco mesmo. Bom, exato. Vocês são as fundadoras do clube. A pessoa tá tentando catar o nome do clube. Mas esse é o livro, é o livro. Eu pensei nisso, né? O livro do Lulu. Tá bom. É o livro do ano. Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Olha que coisa mais gosta. Calma aí. Você não é mais que café com Deus Pai? É. Café com Deus Pai. O que vocês fazem? Lemos livros. Qual? Café com Deus Pai. E o mês que vem? A edição 2. Café com Deus Pai. Mas é um livro anual, hein? Quantas vezes você leva esse livro? Aí depois ano que vem é tipo café com Deus Pai. Versão 2. Revanche. Depois. Não, depois versão ilustrada. Versão simplificada. Anime. Versão anime de café com Deus Pai. Versão Yaoi. Bom, vocês são as fundadoras desse clube no livro. Vocês todas se conhecem porque vocês estudaram juntas. Vocês são íntimas. Vocês têm uma relação de amizade assim, muito forte. Tanto que na escola de Boas Maneiras, vocês eram conhecidas como as Nove Pimentinhas. Ave Maria! Vocês eram conhecidas na escola de Boas Maneiras como as Nove Pimentinhas. Eu tenho oito. Hã? A gente é oito. Não, vocês são oito, mas vocês eram conhecidas como as Nove Pimentinhas. Cadê a dona? Nós estamos em oito, tem nove pimentinhas. Quem é que não tá aqui? Esse era o apelido de vocês, vocês não sabem por quê. Vocês não sabem por quê, porque na verdade vocês são oito. Or not. Exatamente isso, vocês são oito, mas eram conhecidos como as nove pimentinhas. Vocês não sabem exatamente por quê. Vê se é igual a Juneta, que é bom de matemática. Ali sabe. Então as nove pimentinhas estão reunidas. Né, recebendo os pretendentes a futuro marido das suas amigas e de outras mulheres, outras vizinhas suas de bairro. Quem são certo? As solteiras, só pra eu saber mesmo? As três. Eu sou solteira, mas eu sou policial. E policial não pode casar? Não, então policial não casa. Elas são meio que... As Golden Girls do nosso grupo. Tá todo mundo de olho nelas. E aí eu teve dado uma... Ai, eu já fui assim... Ok. Ai, coloca na sua ficha. Você é uma das adotadas. Tá. Eu fui assim. Bom. Já fui assim. Meu marido é broxa. Meu marido é broxa. Do nada vem essa. Do nada, meu marido é broxa. Nem enviaram no mercadinho. Vai, mano, só por nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o quê? Você vai ver se o marido dele é broxa? Não, tem Viagra no mercado. Eu dou graças a Deus. Coloca na boca. Quem tem o maior atributo de vocês? Eu acho que o maior é 4. O maior é 4. O maior é 4 também, ó. 4. 2. 4, 4. 2. 3 aqui. 4 também? Quem tem atributo 4 aí? Tira 2 1 vocês. 2, 1. Um. Sai diferente. Eu. Ok. Kiwi. É a Kiwi. Kiwi. É a Kiwi. É a Kiwi. Ela é um homem disfarçado de mulher. Ai, por isso que é 9, eu tenho um acessório a mais. Vocês estão lá nessa reunião do Clube do Livro. Todas alegres, felizes, parceiras, né? Todo mundo bem alinhadinho, bem aprumada. Pra receber os rapazes, tá? E tem várias moças ali junto com vocês. Tá? Chega uma moça, tá? Bonita, assim como vocês também. Eu voto sim. Ela entra no ambiente chamando a atenção de todas as pessoas ali. Tá? Tanto pela beleza dela, quanto pela ousadia. Diferente de vocês, que estão, conforme a foto, com aquele vestidinho que vai até a altura do joelho, né? Ela tá vestindo uma saia que malemar cobre a coxa dela. Que isso, puta! Ela é, exato, é uma puta, que horror, gente. Que horror. Que o quê? Que horror, é uma puta, né? Ela não se dá o valor. Exato, eu acho. Ela vai entrando, desfilando pela festa, olhando, encarando, como quem procurasse, e aí cruza o olhar com a Kiwi. Aí ela vai na direção da Kiwi. Com licença. Sussurra alguma coisa no ouvido da Kiwi. Eu dou tipo um negócio tipo sacando. Tipo... Não, você fica parada estupefata. E aí ela faz assim. Não tem gaia. Na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Desmaiei. Eu desmaio. Desmaiei de indignação. Eu sou dissimulada. Kiwi, Kiwi, você tá bem? Você tá bem? Amiga, Kiwi! Kiwi! Meu Deus! Sou eu mesmo? Fingi que eu desmaiei! Meu Deus! Tipo, Kiwi. Meu Deus! Kiwi, gente, alguém pega uma água de quem coco! Quem você? Quem você? Pega uma água saborizada! Você é o coco! Você é o coco, é ótimo! Mija do copinho! Mija, mija do copinho! Mija do copinho! Você não morre uma fruta? Orange. Blueberry? Eu sou. Ou strawberry? Blueberry ou orange? Blueberry. Não, strawberry. Esse animal é strawberry. Morango. Strawberry. Ninguém foi de morango. Não tem morango. Eu sou strawberry. E ela fica olhando assim desesperada. E aí, de repente, né? Como se ela tivesse com medo de alguma coisa, de repente abre a porta com tudo e vão entrando policiais. Calma, calma, calma, todo mundo, calma, calma. Ela, não, não, não. Peraí, calma, o que que tá acontecendo aqui? Eu sou policial, eu quero entender o que tá acontecendo. Não, eu já tô assim, prenda essa mulher, prenda essa mulher! Nós faremos isso, não se preocupe, senhorita. Vamos. Não, não, por favor, por favor. Eu vou atrás dos policiais, vou... Não se preocupe, está tudo sob controle. Mas quem Banana, são vocês? Banana, fique tranquila. Quem são vocês? Eu conheço eles. São policiais que você conhece. Que trabalham comigo. Sim, trabalham com você. Ok. Essa daqui é uma transgressora. Ela violou as regras, portanto ela será detida. Mas não se preocupe. Quais regras? As regras básicas de conduta. Eu tô em cima observando. Mulher não beija mulher, eu acho. Ela tá com roupas inapropriadas. Senhorita, por favor, não se preocupe. Vá pra casa. Todos vocês, senhoritas, por favor, não se preocupe. Senhoras, senhoritas, por favor, sigam pras suas casas sem preocupação. De onde não essa acabou. Mulher veio? Não acabou o capítulo desse... As policiais pegam a Strawberry, né, algemam ela, vão levando ela embora, e aí vocês se despedem dos rapazes todos ali, se despedem de vocês, entre vocês, e vão embora para suas casas. Tchau, amigas. Tchau, gente. Você vai com eles? Sim, tá indo pra casa. Eu vou com eles. Não, você vai pra sua casa também. Eu vou pra minha casa, então, já que o mestre não deixa com eles. Então acabou os clubes do livro? Você vai pra sua casa. Acabou, foi isso, gente. Acabaram, acabaram. Não teve hoje. Hoje eu vou... Aqui foi a lésbica, é a... É a... Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi. Kiwi, você pode me explicar o que foi isso? Foi uma ousadia? De onde você conhece essa mulher? Eu não conheço essa mulher. Não, mas beijou, já corta. Depois que as policiais chegam, eles falam pra vocês ficarem tranquilas, né, pra vocês. A gente tá indo pra nossa casa, a gente tá conversando. Calma aí, que nós estamos... Pra vocês irem pra casa com tranquilidade, né? Você nem se preocupa com isso, as policiais estão assumindo... A situação. Vou assumir o B.A. Eu não consigo ver nada. Eu falei, mano, foi uma coisa, ela roubou alguma coisa. É, pô. Você não me provoca. Tá, pode jogar um teste. Você tem investigação? Tenho. Três dados. Tenho. Você tem que tirar igual ou menor que seu atributo. Já que a investigação é mental. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Dois. Amiga. Tirou. Tirou um dois. Tirou um dois? Maravilha. Perfeito. Você vê o seguinte. No que ela vem aqui e sussurra, ela faz assim, ó. Põe dentro do bolso dela alguma coisa. Oi, mas nem eu tinha visto isso. E olha que pôs em mim. Você desmaiou. É, não vi nada. Esqueci. Verdade, o que ela falou pra mim? Tava no chão, nem viu. Jamais saberá. Oxi! Ela falou pra mim. Jamais saberá. Fofocas. Okay. Fofocas. Gente, olha, eu não consigo guardar um segredo, gente. Vocês se despedem, vão pras suas casas, tá? Tranquilos, que horror. A força policial tá subindo. Fala pra ela. Amiga, Kiwi, vou até a sua casa com você. Eu sou bonita. Assim, de boas? Não. Droga! Droga! Eu faço diferente. A hora que as policiais... Estão levando a Strawberry, eu encosto nelas e começo, menina... Não, você não faz isso. As policiais, elas transmitem pra vocês, assim, uma sensação de tranquilidade, de segurança. Eu queria tamanha. Ele se preocupa mais, então. Você não se preocupa com isso. Mas eu queria fofocar. Mas você vai fofocar com as outras pessoas. Vocês vão indo embora... para suas casas, enquanto vocês vão indo embora, aí sim vocês podem fofocar. Só que a Strawberry foi levada pelas policiais. E ela foi pro lado. Tá. E vocês estão indo para suas casas, que são próximas dali. E nesse meio tempo, quando vocês se dirigem para suas casas, é o momento que vocês têm para conversar. É um caminho igual para todas, basicamente. Em questão de segurança, eu conseguiria ter visto mesmo ali naquela vida. Eu gostaria de saber. Talvez também. Se você passar num teste de investigação. Eu acho que essa cidade está fora de controle já. Tem que tirar menos ou igual ao seu atributo. Essas pessoas. Tá com a vantagem, eu jogo 3 dados. Eu acho que isso você tem que perguntar pra ela. Qual dado que é? D6. É o Blade. O matador de vampiros, o Blade. Aquele cara de lobo. Você é um vampiro? Você é um vampiro? Tem que tirar menor ou igual ao seu atributo. Tirei um usado, foi igual. Hã? O usado foi igual. Todos iguais? Não, um ele tirou igual. Ah, um tirou igual, então passou. Então dá pra ver também. Ela chega, sussurra alguma coisa, enfia no bolso. Ele é o Blade. Ele é o Blade. Beleza. Eu sou o Blade. Você viu que ela colocou no bolso? Você até esquece o que ela sussurrou. Eu vi que você viu. Oh, meu Deus, o que aconteceu? Que perdeu o sentido. Eu vou perto dela e eu faço assim. Eu faço assim. Eu já tô tipo assim. Essa é a minha personalidade que todas elas não, é que do nada, tipo... policial sério. Alguém acabou de me beijar, do nada a pessoa vem... Muito mas a gente já a gente é as novas pimentinhas e tem intimidade. Né? Ok, tem razão, jeito. Tem razão. Okay. Tá mais duas juntas. Que isso que aconteceu? Ah, não sei, um absurdo. Eu acho que vocês deviam... Você conhecia ela? Não conhecia, não sei nem se ela é da cidade. Nossa, mas isso foi absurdo. Muito estranho. Eu também nunca tinha visto ela. Alguém já tinha visto ela? Não, eu desconheço a Strawberry. Mas aquela roupa dela? Eu gosto de morango. Eu não tô fumando, tá? Porque eu odeio a ideia de cigarro. Seu lembrei quem é ela. Você nem conhece ela? Da onde? A gente conhece, ela andava com a gente. Quando? Na escola. É, por isso que a gente é as nove pimentinhas. Ela é a nona. É a como ela chama? Não é não. Strawberry. Era a fruta que faltava na cesta. Mas... ela mudou. Ela mudou. Ela mudou. Tá, todas vocês podem fazer um teste mental aí. Joga o dado. Joga o dado. O que tem que tirar menor ou igual ao atributo? O rolador. Investigação rola? Investigação não vai te ajudar. Carisma também não, né? Coletar informações. Não. Qual que é o R? Coletar informações? É o R-O-L-L-D. Também não. Quer rolar aqui? Rola aí, rola aí. Deixa eu rolar. Dá! Zero. Você quer ficar do lado dos meninos que estão sem dado? Se você quiser entrar ali com você, é mestre, né? Zé, você rolar aqui? Vamos fazer. Jogar, tem que jogar o quê? Dois dados. Um sucesso pra ele e zero sucesso pra mim. Zero, não lembra dela. Você tem dado aí? Que faz todo sentido você não lembrar dela. Acima ou abaixo do... Abaixo do seu atributo. Mental é abaixo. Então eu tirei de R. Beleza. Calma aí que eu sou muito bom. Conseguiram? Conseguiram? Rolaram? Quatro. Igual ou... Igual ou menor? Igual ou menor que quatro. Sempre quando for mental ou social, rola pra baixo, melhor. Quando for física, é pra cima. Ela tira cinco. Não, seu atributo rola é? Dois dados. 5 então, e 1. Um. É um 5 e 1. Um sucesso. Um sucesso. Então conseguiu. Sucesso. E clica no D6. E no caso dela, como ela tirou. Como é mental, ela tirou 1. É sucesso crítico. Sucesso crítico. É um sucesso muito bom. 2 sucessos. 1 e 2? 2 sucessos e 1 crítico. Porque eu sou um sucesso. Um sucesso? Um é crítico. Um é crítico. Então eu tive um crítico. Na mental é crítico, na física o 6 é crítico. Eu sou crítico, 2 e 6. Então ele não. Eu sou físico. Eu sou do crítico. Só. Ele tem 2, ele tem que tirar quanto de atributo? Ele tem 2 atributos, não é? É, então conseguiu. Ele tem que tirar 1 ou 2? 1 ou 2. Eu tinha 2. Eu tinha 2. É, o meu também é 2. Ok, todas vocês, menos a banana, se lembram dela. Se vocês se lembram dela. Se lembram dela e é aquela menina. Não, não, não. Gente, vocês estão mal. Strawberry. Você não só lembra, como você lembra detalhes adicionais. Strawberry. Caramba, parceiraça. Lembra aquela também? Parceiraça. Cherry Grape. Vocês se lembram dela muito bem. Vocês se lembram que de todas vocês, ela era a mais apimentada. Ela era a garota rebelde. Ela era a tranqueirinha do grupo. Ela era a Roberta. Mas por que ela não é mais Ela era a que dava má fama ao grupo de vocês. Não me lembro. Que ela foi expulsa da escola. Antes de se formar. Não me lembro dela, gente. Pra mim. Banana não se lembra dela. Peraí. Você não lembra? Parceiraça. Você que não lembra dela. Amiga, eu não lembro dela. Vocês lembram? Na época de morango. Você não lembra? Eu lembro em algum momento quando eles falam. A gente não entendia porque ela tinha sumido. Na verdade, a gente sabia porque ela sumiu. Amiga, para de se fazer de sonsa. Eu não sabia. A gente expulsou ela do nosso grupo. Depois que elas vão falando as coisas, aí você vai se lembrando assim, só que vagamente dela. Eu me lembro de alguns flashbacks. Não foi importante na minha vida. Mas agora criou-se uma dúvida na minha cabeça. Depois que a Cherry e a Grape compartilham essas informações com vocês, aí vocês vão lembrando vagamente. A Banana e a Strawberry eram as piores do grupo. As mais tranqueiras do grupo. Tem cara. Só que a Strawberry era tão tranqueira que ela conseguiu ser expulsa da escola. Por que será que é por isso? Depois disso, vocês nunca mais viram ela, nem se lembravam dela. Vocês sabem disso. Até a Kiwi falar, é Strawberry, ela estudou com a gente. E todo mundo relembrou dela. Tá vendo? Eu consigo me aproximar. Nossa. Eu consigo me aproximar assim, ó, devagar. Da Kiwi. Eu quero me aproximar devagar da Kiwi. Todo mundo tá conversando ali, eu quero pegar meio. Prestando atenção. Mas eu pego ela meio de lado assim. Eu queria puxar o Cianza, então. Eu queria bater, né? E como você foi a que chegou meio que primeiro, você também te viu a mesma coisa que eu. Daí chegou você meio que baixinho no canto quando tava conversando. Estou prestando atenção. Não, joga um dado. Joga um dado. Você viu? Você viu a mesma coisa que eu? Coletar informações, é isso? Não, só eu tirei sucesso. Eu tirei sucesso depois. Amigas, eu quero que... É que eu sou curiosa. Pra inferno, não gostava dela. Eu sou observadora, basicamente. Minha casa dormiu. Apple. Daí eu te pergunto, você viu a movimento que ela fez no bolso, do bolso dela? A minha paciência. Desculpa, tá acontecendo. Eu não aguento mais. Olha, Badana, eu espero que vocês façam... Teve um beijo inesperado. Mas... Amiga, como é que foi? Amiga, teve um beijo inesperado. Ela tá preocupada. Teve prisão. Não, não, você não parido, você mal parido tem. Você está dormindo. Você é ousada, amiga. Calma, você já foi ousada. Você já fez você isso. Você é a muito primeira que devia querer estar aqui. Pra ver se alguém leva essa sua bunda saindo pra cá. Ela morreu antes, então morreu quando? No dia do casamento, que não foi, né? Não, não foi no dia do casamento. Então o que você tá falando? Só porque você já viveu, você quer limitar a gente de viver? Tá vendo? Deixa as moças. Vocês não precisam de mais. Tem coisa que não tem que viver. Okay. Olha, mesmo eu quero chegar meio no furtivo ainda não encontraram uma kiwi. Na kiwi, bem puxar ela de lado. E disfarçadamente tentar pegar, conversando com ela ali de rabinho de ouvir. Eu vou, não, eu vou falar assim. Já não chega um beijo! Não, escuta, eu vou falar assim, ó. Kiwi, ela colocou uma coisa aqui no seu. Estou prestando atenção. E eu pego assim, ó. Assim, desse jeitinho. Mas você faz assim, ó. Você faz assim, ó. Atravessa eu. Atravessa eu, tô no meio. E ninguém percebeu. Eu tô assim, meu Deus, tô me joga um dado. Joga um dado, ver se você percebeu ou não. Ele não percebeu. Joga um dado, ver se dado de percepção, ele não percebeu. Todo mundo viu. Ô, Jeff, tem que jogar um dado, ver se você percebeu ou não. Não, eu fiz isso furtivo, eu não fiz isso na frente dele. Eu percebi a furtividade aqui, ó. Ok, ok. Tentei, né? Eu não queria desesperar ninguém, já que ela já estava... Então joga um teste físico pra mim, pra ver se você vai ser furtiva o suficiente. Nossa, será que eu tenho alguma coisa? Investigação. Se o atributo é 2, é qualquer coisa pra cima de 2. É acima do atributo agora. Investigação ajuda? Não. Ok. 2 sucessos. Eu tirei 3 e 2. 2 sucessos. É acima do atributo. Quanto que é seu atributo? 2. 2. Então, um sucesso. Ah, não, 2 sucessos. Desculpa, dois sucessos, beleza. Bom... Você tá prestando atenção, vamos ver se você nota. Eu joga um teste mental agora. Opa! Dois dados. Não, coletar informações é a minha habilidade. Ok, então você tem três dados. Três dados. Se você igualar... Eu tive um sucesso. Um sucesso? Quatro, né? Não vê. Quatro sucessos? Não, é qualquer coisa pra baixo de quatro. Pra baixo três do... Três sucessos. Segundo. Três sucessos? Então você vê, Coconut, você vê... Ela puxando um papel. Faz a cena, faz a cena. Faz a cena, faz a cena. Faz a cena, faz a cena. Faz a cena. Faz a cena. Não, não, eu não sou de quem. Não, eu falei pra ele. Ela se aplaudiu assim. Ela tava seguindo contigo, então. Não, vocês nem têm por que fazer isso. Porque eu fiquei calmo com o rolê. Sim. Eu percebo. Percebe. Eu pego o papelzinho. E abre, né? Eu tô olhando mesmo. Ok, abriu um papel na frente de todo mundo ali. Não, não, peraí. Mas Dani. Acabou? Fala ou fez? Foi tudo bem. Mas não tem uma ação, acabou de pegar um papel. Ok, você tem direito a uma reação. Ela acabou de pegar um papel. Tem direito a uma reação. Ela pegou um papel, eu vou fazer assim, vou passar a mão na mão dela e vou pegar. Mas tá uma alisação aí. Eu vejo isso acontecendo. Meu bem, eu acabei de ganhar um beijo, eu tô me sentindo. Eu vejo isso acontecer, eu falo assim, que é isso, meninas? Que é isso, meninas? Aí eu me apassei entre as zero. Você já pegou o papel? Não, vou tentar pegar. Eu me apassei entre as zero. Ok. Tá isso aqui. Teste físico das três, então. Que gente. É, pô, tem vantagem por causa do paciência zero. Eu vou falar pra treinar aqui. 43. Só tô observando, só okay. Que toda... Gente, tá escrito, só quero saber. Um crítico. Não, é não, físico é, qualquer coisa é pra cima. Físico é pra cima. Eu tenho você teve um crítico também, mas tem um crítico. Anulou. Um cinco anulou e tirei o dois. Um dois, um sucesso. Vou jogar. Dois sucesso e um... Dois, um dois. Tem um dois e um seis. O que eu precisava? Qualquer coisa acima, 6 é crítico. Tirei um crítico positivo. Parece que eu peguei o papel. Parece que eu peguei o papel, gente. Fofoqueira. Tá vendo? A fofoqueira da Coconut pegou o papel? Ok. Eu tirei o sucesso, mas eu já tirei um sucesso crítico. Beleza. Chama a atenção de todas vocês, todas as outras meninas que não fazem parte do clube, das fundadoras do clube, das nove pimentinhas, já foram embora para suas casas. Né? Só vocês estão lá nesse momento. Eu vou fazer a play, posso? Vai, vou fazer a play. Vai, manda a play. Roleplay. Pode fazer. Meninas, o que é isso? O que é isso? Vem cá, a gente também quer saber. O que é isso? Vem aqui. Jeff, aí eu leio em voz alta o que tá escrito. Ok. Eu dou o olhar ao redor, parece que não tem ninguém. Tá escrito assim, ó. Tá, vai falar. Tá escrito assim. Uma colher de sopa de folhas de dente de leão. Uma colher de chá de raiz de bardana. Uma colher de chá de folhas de hortelã-pimenta. Um pedaço pequeno de gengibre fresco. Uma colher de chá de sementes de erva doce. Uma colher de chá de camomila. Um litro de água filtrada. Tome tudo. Duas cabeças de... Come tudo. É tome tudo. É a receita do refri? E não tome mais refri. A gente vai parar de tomar refri? Ficou de graça pra ti? Quando a gente era do grupo... Eu acho que o refri tem algum código. Ok. A gente tinha algum código, algum... segredo que a gente usava entre nós, que talvez ela pudesse ter deixado uma mensagem. Amiga, lê o final de novo pra mim. Tome tudo. Tome tudo. Tome tudo. E não tome mais refri. E não tome mais refri. Mas por que não tome mais refri? Não tem isso, amiga. Eu acho que refri. Eu acho que isso é rancor, porque ela foi expulsa da escola. Tinha, sim. Não. Não. Você não, até tinha, mas não tem nada disso na mensagem. Eu não consigo me lembrar sobre a minha relação com ela, já que eu sei que nós duas éramos a mais experimentadas, a gente tinha uma relação mais próxima, de tipo assim, eu confiava nela, eu acreditaria numa coisa que ela mandasse pra gente. Eu, amiga, eu achei interessante. Aqueles caras. Não quer dizer que eu não ia contar, tá? Tudo bem, desculpa, você sabe como eu sou. No seu caso... Pra eu saber se eu acredito que ela, nessa receita, tipo assim, não pare de tomar refrigerante, ou, tipo assim, eu falo, não, nada disso. Ela, tipo assim, qual que é a minha relação com ela? Nada. Você se lembra vagamente? O que ela lembra vagamente? Eu me lembro vagamente da Strawberry. E assim... O que você consegue se lembrar é que vocês eram próximas. Ela era minha amiga, confiava nela. É, você confiava nela. Eu queria saber. Isso você consegue lembrar. Eu roubei, depois eu tive um sucesso crítico. Ah, e aí eu lembro vagamente dela. Cerveja, quem é? Quem tem o contato de todo mundo aqui? Você? Eu vou mandar a receita pra você, você compartilha com a galera. E aparentemente nós duas éramos mais rebeldes. Exatamente. Ignora os detalhes adicionais, tá? Eu pedi pro Dixic gerar. Então ignorem os detalhes extras da receita, tá? Foquem só nos ingredientes e no modo de preparo. O restante é o Dixic fazendo firula. Posso levar? Porque eu trabalho com mercearia, eu tenho esses itens, posso fazer com o quer fazer. Tá, mas é chá, cara, tem que fazer. Eu tenho habilidade manual, eu consigo fazer. E eu trabalho mercearia. Ok, todas vocês... A gente não faz assim, então. Você pega os ingredientes e a gente se reúne e a gente toma isso junto. Então, todas vocês fazem um teste mental, então. Mas peraí, essas coisas têm... E todas vocês vão jogar com vantagem esse teste. Mas peraí, na mercearia, uma dúvida. A gente tem acesso a essas coisas? Tem. Vamos fazer agora! Nas casas de vocês tem também. Amiga, não tem casa, então vamos fazer. A gente não consegue fazer agora? Tem que tirar acima ou baixo. Consegue tirar abaixo. Vamos espera passar o final de semana. Não, é verdade. Porque os maridos vão voltar. Não, eu quero fazer antes. É sexta-noite. Mas os maridos vão voltar, o bagulho vai feder. Não, vamos fazer agora. Só se liga uma vez. Pare um pouco disso, eu tô dependendo do seu marido. Mas eu sou solteira. Eu tô pensando em vocês! Eu tô pensando nas casadas! Não, a gente tira tudo assim. Vamos fazer tipo, ela vai ficar casada. Valeu! Eu falo, vamos fazer! Eu acredito muito nisso! Todo mundo! Um teste mental pra mim. Joga três dados. tem que tirar abaixo do atributo. Igual quem? Abaixo do atributo. Quem? Todo mundo. Um pelo menos? Todas vocês. Eu tirei um pelo menos abaixo. Um, beleza. Pra mim, é a daqui, estourou. Tem que ser pra baixo, né, Jeff? 3-6. 3-6. Cara, eu joguei 2, mano. Okay. Pra baixo, né? Pra baixo. 3 sucessos. Eu tirei, é porque meu é 2. Tem que 3 sucessos, Jeff. 2 é foda. Hoje é um pra mim, hein, Jeff? Beleza. Eu tenho um sucesso. 3, né? Quantos dados? 3, né? Quem já tem... Quem tá? Eu tenho 4-4-6. 3 sucessos. Demônio? Quanto é o seu atributo? Tomando é 4. Meu é 2. 3 sucessos. Vocês já 3 sucessos. Nem... Eu 3 sucessos, a Isa 3 sucessos. Eu 3 sucessos e a Grave 3 sucessos. Ó, é pra baixo ou é 3? Pra baixo. Ou igual. Igual. Igual. Igual. Igual. Igual pra baixo. Tirei 2 abaixo. Boa. Quem falhou? Calma aí. Quem falhou? Não teve sucesso. A Cherry e a Banana. Cherry e a Banana. Você tem um sucesso crítico. Tirei um. Ele tem 2 sucessos, um é crítico. Ok, muito bem. Um sucesso crítico, beleza. A Cherry e a Banana, elas são as únicas duas de vocês que estão mais relutantes em seguir esse plano de se juntar todo mundo agora e fazer essa bebida estranha. Meninas, eu não sei se é uma boa ideia fazer isso agora. Por quê? Porque olha a hora, a gente precisa ir pra nossa casa. Mas vai viver ou tá com dor? Os maridos só chegam amanhã. Gente, escuta pra você, sabe? Segunda-feira o marido vai embora, eu tô de boa. Então, exatamente, vamos para nossas casas. Dá pra comprar as coisas na mercearia? Você não tem marido. Você não tem marido e você não tem marido, mas ela. Hoje aí, como é que tem pessoas? Se o marido dela chegar e ela não tiver. Mas ela quer. Azar dela. Não, azar dela, vamos fazer. Você tem marido também, o que você tá falando? A Apple. Vai dar sucesso crítico. Tá. Amiga, é o seguinte, ó. Você pode passar um sucesso pra uma delas. Posso passar? Passar pra você, então. Que não tem. Vai ver, vai. Vamos, vem. Tá bom. Comecei. Quem tirou 3 sucessos? Eu joguei um, velho. Grape, você pode passar. Como você tirou 3, você pode passar um sucesso pra alguém também. Vou passar pra Luiz aqui. Que ela... Dá um argumento pra Cherry. Galera, ela te deu uma justificativa, vambora. Jeff, quero jogar uma poção. Persuasão da Amanda. Já jogou? Com o crítico dela. Eu fui facilmente convencida aqui. Eu dei um pra ela. Eu tenho habilidade manual. E aqui deu um também. Essa e aí eu dei um pra... Ok. Ok. Eu quero entender o que tá acontecendo. A Apple convence a Banana, a convence a Cherry de que vai ser tudo rápido, não vai atrapalhar em nada. E vocês vão poder voltar pra casa vocês mais rápido. Hoje é uma dessas. Uma raiva que você tem um. Vamos de cor. Verde, tá café, uma também. Azul, muito café. Você vai acordar e passar um café. Ah, e aí? Ainda tá tudo pronto pra ele comer. Ah, não, minha querida, pega o nosso ver também. Peraí. É só o personagem. Não tem pipinha ela, não, hein? Bom, mas eu não vou abrir o sistema pra marcar pedidinho, não. Ó, uma coisa no óbvio. Vai todo mundo pegar o negócio ou vai se dividir? Não, você tá nosso lado, mais rápido, mais aperta. Tá com nós ou contra nós? Tá com nós ou contra nós? Você tem quanto de atributo? Tá com nós ou contra nós? Quem vai fazer inventário lá vai ser eu. Tem coisa que você tem, né? Eu sou solteira, amigo. Depois eu te ajudo, amiga. Também aqui, ó. Não tem marido pra cozinhar, não. Tá vendo? Isso é problema pra ele por depois. Não pode terminar a tarde porque eu tenho que fazer as coisas pro café da manhã de amanhã. É, já deixa aqui. Aí eu aproveito, roubo o meu almoço. E se eu não dormir o suficiente, eu sou solteira, né? Eu tenho que manter minha conta. Não, não vai demorar. Sempre que você está tá todo mundo trinoca. Ah, então tá bom. Apesar de vocês estarem com essa ideia fixa de que tem que ir pra casa, tem que preparar café da manhã pro marido, tem que chegar cedo, né? Tudo. Hã? É na casa de quem? Vai ser na mercearia? Que não sei, não sei ainda. Vai ser na mercearia ou na casa de alguém? Na minha casa. Não, pode ser na minha casa. Bora, exatamente. Tem uns cochichos. Na minha casa, na casa. Mas quem não tem marido mora? Eu tenho casa. Tem uma casa própria. Eu sou uma dona de casa que tá esperando o marido. Não, e aí, não. Mas é bem visto quem é casado e na casa de quem não tem marido? Sim, é tranquilo, é tranquilo. É, na minha não, porque eu não quero bagunça. Na casa aqui. É tranquilo. É porque eu quero bagunça, eu quero ver na minha casa. Assim, vocês ficam com aquele comichão de querer voltar pra casa. Querer dar sequência na vida de vocês, porque vocês são comportadas. Mas a curiosidade e a desconfiança são maiores do que esse desejo de voltar pra casa. E aí vocês Não, acho vão até a mercearia pegar os ingredientes, é isso? Uhum. Isso. Mano, você vocês vão até a mercearia da Apple, não, pegam os ingredientes e vão depois pra casa da Kaki. Eu abro a capa pra todo mundo. Não, é, vai pular ou vai fazer alguma coisa no meio do caminho? Não sei, não, vocês querem fazer alguma coisa? Não, não, não. Não, e que é só de pular a cena. Passa por dentro da mercearia, pular da cena. Ela tem a chave da mercearia, tem a chave da casa. Eu não quero pular, eu não tenho habilidade. Não, não é pular, não. É pular a cena. Você vai fazer outra coisa. É, você vai fazer uma coisa na mercearia. Eu também não quero pular a cena, não. Vai só pegar aí pra minha casa pra fazer o. Ela vai ter que pagar as compras da mercearia. Não, marca da conta dele, depois dela, depois ela. Vai fazer agora, todas juntas. Bom. Sim, mas ela vai pegar na mercearia. E amanhã ela vai acordar diferente. Então, a gente chega em casa, você vai ficar com a refri, ninguém tomando refri. Amanhã eu não sei se eu consigo ficar com. Vamos fazer também a gente. Acho que não, vai acontecer. Eu acho que mantém meu peso. Vai ver gnomos, vai pensar em refri. Meu shape, meu chega em casa, eu abro quadril. A casa pra todo mundo. Ele tá abrochando, ele tá gostando de nada, amiga. Eu tô aí, abrochando. Seu marido brocha? Aproveita que vai na mercearia, comprou azul pra ele. Vamos tomar suquinho. Eu sou azul, é? Vamos tomar suquinho. Dá-se azul pra ele. Será que não é refrigerante que tá fazendo isso com ele? Ai, amiga, vamos entrar, a gente vai dentro de casa, vai ser melhor que quem foi que disse que meu marido tá ao mesmo tempo que você fala isso, você se sente autocensura. Não, jamais acha o refrigerante. Exato. Não, o refrigerante não. Refrigerante é tudo de bom. Mas a gente não vai tomar refrigerante agora. Mas eu gosto. Não, agora não. Mas cadê o chá primeiro, calma? É, vamos entrar. A gente vai ter que ver se chá. Exato. Será que pode pôr açúcar? Água com gás? Não, tem mel, tá receita com água, açúcar, receita! Tem mel! Tem mel na mercearia! Tem mel! Vocês não leram as receitas, né? Como sempre. Toda linda, toda musculosa, toda forte, mas burra que nem uma porta. Mãe, vê se tá vazia. Vê se tá vazia. Ah, tá na ponta. Você mandou... O vagabundo, cadê a receita? Tá aqui, Tá aqui, Estrela. A receita tá comigo. Dá receita aí. Calma. Vocês vão passar a receita de mão em mão. Deixa eu mandar. Ah, é verdade, eu mandei pra algumas pessoas. Eu mandei pra esse cavalo, aquele não mandou pra vocês? Verdade, eu peço a receita. Mas tem que entender que o Jetta não mandou. Ah, ele mandou no grupo. Mandou no grupo. Ah, tem que... Manda pra todo mundo! Manda no Goku. Vagabunda! Ele mandou já! Vagabunda! Vagabunda! Daí eu pego, abro a casa e já põe a vagabunda aí, já vou. Beleza! Vai abrindo, vai pegando os ingredientes ali. É, assim, nós vamos da cozinha ali, chama as meninas e começa a pegar o ingrediente. Certo! Os ingredientes são fáceis de pegar, tudo. Tem tudo em casa, gente. Que graça, né? Fazer porque... uma quantidade pra todas tomarem, tá ligado? Mas certo. Fiz não só pra cada um. E tudo de graça na casa da Apple. Juntou os ingredientes, faz a bebida lá ou faz na casa da Kaki? Na Mercê. Eu sou a policial solteira. É verdade. Eu não perguntei. Eu comecei a fazer, tá ligado? Ok, começou a fazer. Você passa a receita do cara. Fui da terceira e fui. Folgada demais. Opa, já fiz. Esse povo que perdeu o marido não tem mais nenhuma paciência. Não tem, não tem paciência. Folgada demais. Muita confusão, vai, não vai. Muita progesterona, velho. Vai. Mas tem o Victor lá pra fazer? Sim, tem um refeitório. Tem tudo lá. Amor, você acha que eu vou na casa fazer minha hora de almoço? Faço uma pergunta que eu pego. Não, mas você passou um teste? Uma coisa também. Onde você acha que ela vai o whey dela? Joga. E se você passar, joga o mental aí. Você passa a pau pra duas. Tem micro-ondas. Pode jogar esses aí. Tem que ter. Puta foda, mano. Cara, não pensou no liquidificador, ele pensou no whey. Air fryer, já, né? Air fryer. É. O liquidificador é capaz de ter. É que na verdade não era o soro do leite naquela época. Vou tomar soro do leite aqui. Mas pra ordenar da vaca. Não se chamava whey. Ok. Tem o queijo. A Apple prepara a bebida. Apple. Ferve. ferve as folhas, ali aquela mistureba toda, coa, deixa esfriar e prepara. Vai na cozinha lá, pega uma jarra de vidro, uma garrafa de vidro, coloca, enche, né, ali, põe pra dar uma geladinha e pega os copos pra vocês tomarem. Vocês já vão tomar já? Oi, amigas. Eu falo assim, ah, eu não sei não, eu acho que isso aí vai dar reverte. Eu pego nos copos, encho e viro. Encheu e virou? Enquanto, nossa, enquanto vocês é estão falando. Liga, sua louca! Eu sou curiosa! Liga, sua louca! Eu tô aqui mirando direto! Enquanto vocês estão nesse impasse, a Kaki ela chegou e fez assim, ó. Não é tão ruim. É horrível. Eu também, é horrível. É horrível. Amargo e picante ao mesmo tempo. Larguei. Te dá uma dor na barriga, uma pontada na barriga e uma ânsia de vômito, você é obrigado a correr pro banheiro. É igualzinho vai barriga. Esse, Jeff, eu também não consegui. Eu posso não beber? É a mesma coisa. Pode. Ô Jeff, pode? Ah, vou beber sim, eu saio andando e vou pro banheiro da loja. Eu só pra saber. Eu vou até a área de limpeza da mercearia. É que nessa época não tem escolha. Você tem que bota um pouco de gelo. Eu já saí em 1920. Mulher não tem escolha, cara. Eu já saí e fui. E aí quem vai tomando, eu. Toma. Eu já saí já. Não quer caqui. Ela foi a primeira, já correu pro banheiro. Eu tomo logo esse livro, mas ela tomou, eu já tomo. Tomou também? Tomei. Ok, o baldinho tá na sua frente aí perto. O baldinho tá na minha frente? Baldinho. Alguém não vai tomar? A banana já toma e já vai no seu baldinho. Ela tem marido, tá deixando. Depois eu voltei pra tentar. Não, não. É automático. É automático, é muito tá forte. Mano. Próximo! E aí eu vou passando o baldinho. Próximo! Quem vai, quem toma? Ah, peguei e tomei eu também. Todo mundo toma? Eu tomei. Eu não tomei ainda não. Eu peguei e tomei também. Todas elas, menos a Kiwi, tomaram e vomitaram em seguida. Mas você ficou mal. Ah, eu não tomo, Jeff, porque eu sei que eu vou vomitar, eu espero. É, eu falo assim, não, gente, meu marido eu tenho que estar desconto. Como a gente sabe que vai vomitar, eu fico. Não, tem coisa errada nessa receita. Eu fico passando o baldinho, mas eu não tomo. Você tá fazendo mal, você fez errado. Você toma a receita. Eu acho que é que eu fiz errado. Pode fazer de novo? Pode fazer de novo. Então eu vou pegar os ingredientes e fazer de novo. Ok. Eita, porra! Dose dupla! Bora! Quem vai tomar a segunda dose? Eu vou tomar! É o Asca! Eu vou esperar pra ver se vocês vão vomitar. Ok. A banana e a grape tomam e vomitam novamente. O baldinho já tá pela metade. E aí? Gente, ai, gente, é muito. Tem também alguma coisa? Que isso? Igual o seu era. Igual o seu era. Com essa de percepção, tipo assim, eu começo a pegar. Alucinógeno? É alucinógeno, pô. Não é alucinógeno. Alguém quer tentar fazer? Vocês, por alguns minutos, vocês ficam mal, mas muito, muito, muito, muito mal. Né? Nossa, mas depois vai melhorando, vai passando. Eu tô ajudando elas com os paninhos molhados, sabe? Já passando na cara. Sim, dela. Sim. Qual que é o sentimento? Depois? Amiga, vocês querem que eu tô esvaziando. É o sentimento de trouxa. Ô, Jeff. Sabe? Ô, Jeff. De trouxa. Ressaca, sabe? Ressaca. Não. Refri? Ok. A Apple traz refri pra vocês tomarem pra tirar o gosto. Não, na receita tá que não pode tomar refri. Eu não aceito. Não. Agora não, mas eu não aceito refri, não. Não, sem refri. Eu não aceito. Você olha pra mim com refri. Eu tava sedento. Não, não. Aí eu prefiro. Não, pra mim. A sensação que vocês têm, sabe quando vocês comem doce e me exageram? A quem tomou o chá ou quem tomou o chá? A quem tomou o chá. O vasinho subiu. Quando vocês comem assim, doce e exagero, demais, demais, demais, fica aquela sensação ruim no corpo. E aí depois vocês tomam água e dá aquela aliviada. Essa é a sensação que vocês têm. Quando você olha pro refrigerante, depois que tomou a segunda dose, a grape também, depois de tomar a segunda dose, vocês olham pro refrigerante, dá até um pouco de asco. Mas eu, mas é igual você gosto, ficar muito tempo sem tomar Coca-Cola, quando você vai tomar Coca-Cola, tá horrível? Sim. Entendi. É essa a sensação. Mas eu trouxe geralmente pra ver a reação deles, tá ligado? Ai, que delícia. Ai, eu não quero, mas tem uma aguinha? Não, guarda. Vou querer uma aguinha também. Quem tomou uma dose só? Bom dia. Não, mas eles tomaram só a segunda, não a primeira. Quem tomou não, uma eu dose tomei as duas doses. Eu acho que é a sua. Tomou uma dose só? Tomei as duas. Joga um teste mental. Um dado. Todo mundo que tomou duas. Joga um teste mental com desvantagem. Duas? Quem tomou uma dose vai jogar um teste mental com desvantagem. Um dado só. Eu preciso, porque tomou duas. Quem tomou duas, não joga teste. Já não quer mais. Quem não tomou? Quem tomou duas doses não joga teste? Vocês estão tomando refrigerante. Eu tomei uma dose eu só. Eu também, eu tirei 5. Então joga um teste mental. Se ofereceu refrigerante, eu tomo refrigerante. Eu tirei 5. Tem que tirar abaixo do atributo. Quanto que é seu atributo? Falei. É 4. Quem tomou duas doses e não joga. Ixi, 2? Falhou? Tirei 2. Falhou e... Ah, toda meia hora do anúncio, porra. É, pra gente estar na terceira na quarta vez. Eu tirei 2. Passou? Eu não jogo, então. Eu tomei a segunda dose. Tomou a segunda dose? Eu fui no banheiro, cortei, eu vi o anúncio, calma aí. Fui ver se passava melhor. Eu tomo anúncio. Eu joguei, ela jogou na dela. Mano, amor, vou ter que comprar uns joguinhos de dados pra deixar aqui, tá? Tirei a mais. Ele convenceu. Tirou a mais também. Tirei a mais. Eu falei, eu falhou também? Tá viciado o dado aqui. Ok, tá. Eu tirei 2. Passou. Beleza, você tá ciente da situação, Apple. Você traz refrigerante, põe na mesa, imediatamente, não dá tempo de reagir. A Kiwi e a Coconut catam e já começam a tomar. Porque eu já liguei, mano, eles não tomaram o bagulho, tá ligado? A banana, a grape e a caqui não tomam, mas vocês veem a pineapple e a cherry indo com a mão no refrigerante, assim, relutante, meio exitosas, mas catam, abrem e já vão virando na boca. Na hora que eu vejo isso, eu pá, bato na mão delas. Ok. Ali que tá do meu lado. Para de tomar, menina! Que isso? Tira o refrigerante da pineapple. Gente, vocês não... Tira da cherry. Eu vou mostrar pra vocês de novo. Eu pego e as duas ali estão tomando. Gente, eu não quero falar não, mas será que vocês estão acreditando numa receita de uma pessoa que foi expulsa da escola? Menina, ela te deu um beijo! Cala a boca! Eu nunca vou esquecer disso! Ai, eu descobri que você assiste a pessoa Maria Brocha, né? Sabe quem vai saber isso aí? Sabe quem vai saber isso aí? Seu marido vai saber. Eu espero que você possa. Caralho! Você tá pelo com nós ou contra um nós? Pra saber, né? Você tá com nós ou contra nós? Decide! Nossa, tinha que ser viúva mesmo. Exato! Recatado. Melhor viúva do que mal acompanhada. Vocês estão lá dentro, tá? Fazendo essa algazarra. Eu tento parar eles dois de tomar o refrigerante. Consegue, eu não consegue. Não, eu não tomo. Consegue. Com a ajuda dela e dela, vocês acabam não tomando. Tá? Era o esforcinho a mais que vocês precisavam pra não tomar. Ai, gente, para de desperdiçar refrigerante. Ai, gente. Eu pego o copo delas e... Ô, Gé, tá no chão. Ai, pego. Tinha um pouco ainda do outro. Tinha um pouco ainda da receita. Por que vocês não tomaram o drink? Eu gosto de... Ai, copinha zero dela. E aí vocês escutam. Não posso ter resposta. Bater na porta. Vai levar no banheiro agora. Vai vir aqui na sua casa. Não, é na mercearia. Mercearia. A gente ficou... É, a gente vai pegar o aqui é a polícia. Abram. Polícia. Eu vou abrir, eu sou policial. Você abre. Não, mas eu vou com você então. A polícia vai comigo, vamos comigo. Eu me escondo. Eu sou produto chá fora. Eu me escondo. Okay. Eu vou com você. Eu me escondo. Beleza, beleza. A polícia, ela entra. Ela quando abre a porta, né? A polícia toca na porta. Olha o marginal aí. Meninas, já é tarde. Vocês estão fazendo muito barulho. Desculpa, ai, amiga. Ai, desculpa. Senhoras, é que a gente se empolgou. Senhoritas, por favor. Vão para suas casas agora. Ok, você tem razão. Você está indo para sua casa. A Coconut está indo para casa também. Né? Normal. E eu vou dormir lá na mercearia. Banana, pineapple. Amigas, queria Cherry, dizer uma coisa para vocês. Chegou a polícia. E Apple, vocês joguem um teste mental pra eu mim. Eu também? Quantos jogos? Também. Quem tomou uma dose, dois dados. Quem tomou duas doses, três dados. Deu dois dados. Bota três aí. E quem não tomou, tem que tirar mais ou menos. Você tá, ela chegou assim. Senhoritas, por favor, vão pra sua casa agora. E você e a Kiwi estão indo embora. Não, não, não. Eu falo assim, desculpa. Vocês estão indo embora. Não, indo embora. Estão indo embora. Não é opcional, gente. Vocês estão indo embora. É dois? Dois dados. Uma dose e dois dados. Duas doses e três dados. Tirei dois. Igual ou abaixo do atributo? Igual ou abaixo? Eu tirei um normal e um crítico. Beleza. Unidade de sucesso. Tirou crítico? Mais alguém vai tirar? Eu tirei político. Ok. Mas, se alguém não, falhar, você pode dar um sucesso para as pessoas. O meu foi acima e teve um erro crítico. 6. Pô, dá um uma falha crítica, mas ele teve um crítico que ele pode salvar. Vai me salvar? Eu sou teu amigo, vou te salvar. Não, ele, não, ele passou refrigerante pros outros. É que você já tá na sua casa. Né? Nossa. Ô, Lino, dá uma tesoura aí. Deixa eu cortar um pouco aqui, não tá dando pra puxar. Dessa vez mesmo. A Apple tá indo embora, né, pro fundo da casa, porque ela mora no fundo da mercearia, né? E aí a Kaki fala, não, espera, amiga, você tem que fechar a porta aqui pra gente poder ir embora. Né? Aí é onde a Apple para e se detém. Eu errei tudo. Ela também não passou, ela tirou 2 acima. 2 acima? É. 5, 6. Alguém tirou 3 sucessos? Um 6 pra você. Tirou um? Toda vez que sair 6, 3 sucessos. Eu salvei a outra. Tá, então a Cherry também tá indo embora. A Cherry também tá indo embora. O 6 pra mental é muito ruim pra quem você. Quem que não está indo embora? Falha crítica. Pra mim também é. Está indo embora. Tá indo... Eu tô indo embora. Já... As casadas. O restante não está indo. As casadas estão indo embora. Porque a gente bora, tem que preparar as coisas pra fazer da manhã. Mas eu tomei o chá, você não. A gente tem um lar, a gente tem uma família, né? É diferente dessas... Senhoras, senhoritas, eu vou repetir. Senhoras, senhoritas, por favor, vão para suas casas agora. Vamos terminar de ajeitar. Não me obriguem a agir, a ser mais enérgica. Não, policial, fica tranquila. Nós só vamos organizar a mercearia e já estamos indo embora. No máximo 5, 10 minutinhos a gente já está indo. Eu acho que eu estou reconhecendo você. Sim. Ah, talvez eu te conheça, policial. Banana. Eu sou a... Gente, esqueci as frutas. É, eu sou a ananás. Eu sou bananaço. Ananás. Ananás. Eu lembro de você, ananás. Ah, então está certo. Cuide de tudo aqui, banana. E pode leve todas pronto. Essas senhoritas para casa. Acompanharei-as todas até o celular. Está bom, está certo. Estou indo. Ela vai sair. E ela se retira. Eu já fui? As casadas já estão em casa. As casadas, né? Já estão indo embora. Já. Gente decente, né? Eu chamo elas de volta para dar tchau. Aí, ó. Eu chamo elas de volta pra dar tchau. E outras. Okay. Tchau, amiga. Amiga, volta aqui, vem dar um tchau, vem dar um beijinho na gente. Não, isso não. Amiga. A Kaki se um falou, não, amiga, você tem que estar aqui pra fechar só, pra gente. Não tenho tempo. Você é a dona da mercearia, já foi na hora. Joga. Banana, tem que se ajeitar. Joga um teste de persuasão aí. Dá tempo da banana trocar ideia com nós ou não? A gente já passou. Vocês estão indo embora, a banana vai tentar. Ela vai jogar um teste de persuasão. Eu tenho carisma. Ok, ajuda. 3 dados. Não era tirar mais rebeldes, ou menos uma vez. Igual ou menos? Menos. Sempre que é mental, é menos. Zero sucesso. Mental é menos. Meu bem, eu tenho 4. Um beijo, guardei pra caralho. Você tenta argumentar com elas, mas elas estão preocupadas com os maridos e vão embora pra casa. Desculpa. Eu tenho que cuidar do brocha. Segunda-feira de conversa. Leva um azul pra ele. Leva um azulzinho pra ele, amigo. Nada funciona aquele pink desse. Depois ele fala que ele não é brocha. Isso aqui é? Tá, então vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora, então. As 3 casadas foram. Meninas, mas se elas estavam com tanta pressa, vamos organizar primeiro aqui. Não, e eu chamo elas pra dentro da cozinha e meio que começo a sondar elas. Tipo, pra entender se elas estão sentindo o que eu tô sentindo. Tipo, começo a tocar no assunto, tipo, nossa, vocês sentiram que esse refrigerante, ele tá meio estranho? Tá não meio sei. Insuportável. Amigas, eu vou analisar amanhã, eu vou tomar também amanhã. Vou dormir tranquilamente, vocês poderiam ir embora se quiserem. Chata. Aí, puto cama, chata. Eu falo assim pra ele, antes da gente ir embora, vocês conseguem fazer uma receita rápida? Mais uma. Uma terceira? Ele, eu espero eles fazerem, a primeira coisa que eu faço é guardarem pequenas garrafinhas de leite, que eu sei que existem, okay. Aquelas de vidro. Guardo, tipo assim, 3 garrafinhas cheias. Pego retornável, viu? Depois você vai devolver. Pode ficar tranquilo. Ai, muito pego chato, uma garrafinha e levo comigo. Apple, meu Deus. Então pode ir embora, O meu pé, a gente não tá lá. Pego, deixa comigo. Pego uma e levo junto. Consegue fazer isso. Beleza, já levou todas? Não, eu levei uma. Eu peguei uma, tem a terceira. Então, uma. Uma terceira. Eu fiz pra todo mundo ter um Pra levar mesmo, tá ligado? Ah, então uma pra cada. Então cada um tem consegue levar. Você ajeita nas garrafinhas, todo mundo tem... Quem ficou tem uma dose. Três doses, vai. Três doses cada um? Três doses. Coloca isso, é uma informação importante. Três doses de... Vamos combinar, tomar um chazinho do vômito. Vai. Vamos começar a tomar uma dose por dia, então? Pra ver qual é que acontece. Ginkgo biloba dizem que é ótimo. Ginkgo biloba. É. Amendoim. Ginkgo biloba loba. Cai a casca. É isso. Ginkgo biloba loba. Ok. Fazendo isso, arruma tudo lá. E aí vocês fazem o quê? Vamos dormir? Eu quero acompanhar cada uma delas até a sua casa. E enquanto eu faço isso, eu quero organizar, eu quero olhar, observar o que está acontecendo na rua. Se tem alguma movimentação que é diferente, que eu nunca tinha percebido. Percepção ali, ó. É, olhar ao redor. Tem que ir com ela ou pode meter o pé na bunda dela e fazer? Eu tô aqui, ó. Ai, a banana é sempre tão chata. Mas com alguém? Não, ela vai junto só. A banana chata pra caramba, que acompanha todo mundo. Você achou do policial? Mas é porque eu sou policial, né? Ela é muito noiada. É que eu não tô lá pra falar. Ela é muito noiada. Por isso que ela é polícia. Ok, beleza. Acompanha todo mundo na sua casa, de boa, tranquilinho. A rua já certa, né? Todo mundo já se recolheu, todo mundo acaba indo dormir cedo mesmo, porque isso faz parte dos bons costumes. Não tem uma baladinha, nada. Não tem uma baladinha, nem um after. Nem nada. Que isso? Não, isso é coisa de vagabunda. Você foi isso é coisa de vagabunda. Mulheres decentes como você dormem cedo. Esqueci que eu sou decente. Amanhã eu tenho que estar sempre com meu marido. Você acabou de ficar decente. Tudo em paz na rua depois. Tudo tranquilo. Você quer ser beijada? Tem que ir atrás de um homem. Eu não vejo nada mesmo se eu tentar observar dentro das casas. Tipo assim, tudo apagado. Vejo tudo apagado, vejo se tem alguma luz. Amiga, etiqueta. Amiga. Ok, mas eu sou policial. Ué, tá observando. Você dá uma ronda ali pelo bairro. Ô, Jess, não tá ali, Jess. A vida normal embora, tá seguindo ali. A vida normal. Ok, eu vou pra minha casa. Nossa, logo é pra isar. Pra descansar. A mim mesmo. Sim, perfeito. No fundo é uma mercearia, eu sou bem pobre, né? É. Pois é, que mano. Viúva, né? É. Perdeu o marido. Meu marido é broxa, quer matar mas homem? No fundo é uma mercearia. Psicólogo, mano. Não tem psicólogo. Você que é perfeito. Você que é perfeito. É ótimo. Você assassinou teu marido. Você quis matar o seu marido? Você achou que era uma boa ideia. Exato. Ok. A anta. Agora não reclama. Vocês vão para suas casas, né? Beleza. Seu nome é Apple. Eu durmo bem? Dormem bem, dormem tranquilamente. Mesmo depois de ter chamado Juca várias vezes ali. Sim. Dormem tranquilamente, numa boa. Nenhum sonho. Acordam no outro dia. Acordam cedo, porque vocês são mulheres de bem. Certo? Ah, tem que abrir essa bolsa. Vagabundo, não. Ah, não, eu tenho que abrir. Apple abre seu mercadinho. Nós solteira vai atrás de homem. Nós solteira vai atrás de homem. Não, você tem que esperar um homem vir atrás de você. Você é uma mulher de bem, você não é uma vagabunda. Eu quero ir pra feira comprar coisas. Eu quero ser uma vagabunda. Seus maridos vão chegar na hora do almoço. Eu quero dar. Você, né, nessa cidade não tem. Não tem, não Será tem. Que meu cabelo tá loiro o suficiente? Vocês vão tudo assim. Coisas pra fazer um grande almoço. Água oxigenada. Tá faltando. Nós três, o que vocês acham? As casadas? As casadas. Pra gente comentar. A gente sempre se encontra de manhã trabalhando. As coisas pra Jeff, então a gente se reúne. Eu passo na casa. Tá trabalhando. Eu passo na casa da Kiwi. Eu quero ir também. Não, a gente vai passar na tua casa, que você é a... Cherry. Eu, Kiwi e Cherry, vamos passar as casadas pra gente fazer a nossa patota. Vou comentar sobre a solteira e a viúva. E vamos fazer compras nos nossos Pronto. Maridos. Okay. E eu, nesse momento que eu vejo... No mercadinho da Apple. No mercadinho da Apple. E eu tô fazendo mal, a gente tem que ir em outro, okay. Porque a gente tem que falar mal da Apple. ronda pelo bairro. A banana tá fazendo ronda pelo bairro. Beijo elas. Grape, caqui. Eu posso. Eu não posso, ela vai dar esperando um homem. Uma coxinha. Eu começaria indo comprar alguma coisa também. Poderia encontrar a cara no caminho? Sim, sim. Eu queria conversar com vocês. Seguem a vida com vocês normal, né? Eu vejo elas e eu quero meio que, tipo assim, eu vejo elas, cumprimento elas ali, porque a gente, né, vejo elas no bairro. Mas eu quero ficar olhando de longe o que elas fazem. Tipo assim, não como uma... O dia a dia delas. Só quero ver, tipo assim, se é o dia a dia mesmo, se... Ver como que é a rotina. Se elas vão comer isso aí... O dia a dia... Né? As três estão fazendo as compras. Se ela estiver me observando, eu quero... Ô, Jeff, deixa eu tomar um gole daqui. Você não fica com a sensação que tá olhando pra você. Mas se eu vejo minha amiga me encarando, eu tô... Não, mas esse é o ponto. Você vê as três entrando na mercearia. Na minha mercearia? Na sua mercearia. Você tá trabalhando. Vou fazer cara de... Exato, cara de bosta. É a única cara que você tem, amiga. Eu quero fazer uma coisa. Mano, eu estudei com vocês, tive que passar minha vida inteira com vocês, vocês ficam tipo assim, toda manhã. Vai tá caindo dinheiro, cara. A gente vem aqui. Não tá. Fecha essa jossa que eu paro de vir. Então, vocês vão pra onde? Pra outra muralha? É, a gente vai pro outro. Já que você tá nessa vibezinha sua. De manhã, quando eu chama a Apple no canto e pede os ingredientes. Ó, te chamou no canto e pediu um ingrediente pra você. Não, eu não. Ah, Cherry. Não, eu não tô no mercado, na mercearia. Por favor, mas tem que ser escute de primeiro. Então vocês quatro estão na loja também? Não, de manhã quando eu acordei eu queria tomar uma das doses, certo. Com duas. E tomar com a banana no meio do caminho antes de chegar na mercearia. Okay. Eu não tomei ainda, viu? Uma mercearia por baixo. Eu não tomei ainda, eu sei que tem três doses, eu quero tentar dar um espaço maior entre as doses, porque eu não sei o que que... Eu não tomei coca também. Não é usual, mas podem. Podem. Não engorda, pode ser. Porque eu quero na mercearia dela, eu quero alguma coisa diferente. Certo. É, pô, tem refrigerante, tem sherry. Sherry. Banana. Tem sherry, sherry. Você vê as três indo pro mercadinho. Você, Cherry, tá conversando com elas? Mas a conversa delas te gera um pouquinho de incômodo, faz com que você fique meio inquieto, olhando pra lá e pra cá, e você nota isso. A Cherry tá um pouco inquieta, olha pra lá e pra cá, desconfiada, como se tivesse aquela sensação de estar sendo seguida, enquanto as duas, a Coconut e a Kiwi, estão duas matracas fofoqueiras, como se a noite anterior não tivesse existido. Ai, pensei em fazer um frango. Eu entro na mercearia. Ok. No meio do caminho você encontra com a Kaki. Ah, então antes de entrar na mercearia, eu vou ficar com a Kaki. E a Pineapple? Vai sair também, vai ficar em casa? Você sentiu alguma coisa? De boa? Ô, Jeff, elas estão na mercearia. Estão na sua mercearia. Cara, tem mais clientes na sua mercearia. E aí a Tiara te chama de canto pra te pedir ingrediente. Já deu. Okay. Observação, eu quero saber se esse chá ele tem uma cor de um chá gelado. A cor dele é uma cor de chá. Normal, a cor chá gelado. Todo nome dóia. Sim. Ele é um verde escuro, levemente amarelado. Você tá fazendo o que na vida? Se ele tá gelado, ela vai depender do que? Da temperatura e não da cor. Tá todo mundo na mercearia, menos eu. Quero saber o que você vai fazer com a coisa pra ela também. Que igual. Então mudamos, vai todo mundo pra mercearia. Todo mundo na mercearia. Pouco tempo depois chega a Grape e a Pineapple. Chá, vamos juntas. Chá, mas eu prefiro o refrigerante. Tem Sherry. Eu quero um Sherry. Tem Sherry Shelly? Mas é que eu vou vender esse chazinho aqui, vê que vocês vão. Ai, amiga, será? Tem um cheirinho assim de mel, limão e gengibre, parece bom. Um pouquinho, um toquinho de erva doce. Não, né? A Apple é sempre tão ranzinza. É sempre tão ranzinza. Ela chegou com esse papinho mole. Eu quero saber se ela tá tentando me dar o. Ela chegou muito mole. Deu algo de graça pra gente. Deu mole, Blade. Deu mole. Ele chegou muito mole. Toma isso aqui logo. Rola percepção as duas. Tem alguma coisa errada aí. Vou obter informações. Entra com três aqui nessa, não? Tem induzido a tomar o chá. Tem miguezinho. Entra. Entra, deitadinho. É, você não dá nada pra baixo, né, Jeff? É que eu vou dar de pra baixo. Eu tive dois críticos negativos. Seis pra mim é ruim. Nossa, seis é ruim. Dois críticos negativos e um sucesso. Ok, temos dois críticos negativos. Duas para a crítica. Dá uma pra ela, dá uma pra ela. Eu olho. Dá pra ela. Eu olho, olho. Eu olho, olha. Olha, vamos fazer a play. Vamos fazer a play. Não, eu tenho um sucesso e uma falha crítica. Tá empatado. O sucesso crítico e a falha crítica. Eu aqui. Então, agora eu frio. Eu aqui. Tem um vocês, ó. Eu vou fazer a play. Kiwi. Ela é sempre tão precisa. Então, ela tá pedindo com tanto carinho. Vamos tomar essa porra. E aí eu quero jogar um personagem. Joga, joga. Convencer pessoas é três dados também. Eu aqui, gente. Tem que tirar mais ou menos. Tem que tirar menos. Vambora, vamos, pela play. Ele jogou bem, ele jogou bem. Ele jogou bem. Ele jogou bem. Eu tive dois sucessos. Perfeito! Boa. É, Kiwi, você se sente inclinada a tomar. Ai, tá certo. Ai, ela é tão ruim. Vou vomitar. É tão difícil de aguentar essa desgraça. E agora ela tá tão doce. Amiga, vamos fazer esse esforço. Vamos, quem sabe ela melhora o humor, okay, né? Ok, quem sabe isso que tá faltando. Vamos, ser, mais... vamos ser mais amigas. Mais dela, amigas. Né? Vamos se permitir. É. A vida dela é uma bosta, ela dorme no fundo. Mas, gente, como vocês são venenosas. Vamos puta tomar. Que pariu. Vamos toda mulher. Vamos tomar que essa parada. Vamos tomar. Vamos tomar. E dá uma goladinha, vai. Dá uma goladinha. Então, eu esqueço do balde, eu esqueço do balde. Virou ânsia na hora. A gente não sabe o que é. A gente não sabe o que é. A gente acha que tá normal, gelado. Ah, é verdade. A gente não sabe. Sentiu o gosto. Bateu no estômago, tomou vida própria e tá tentando sair. Corre. Ai. Eu miro pra uma parede. Não! Ai, o meu vai ser no balcão. No balcão? Ah, ah! Nós dois vamos ver você, tá na entrada? Verdade, não deu um pau. Marcou, hein? Você tá com uma parede e um balcão também, tudo vomitado. Algumas moças que estão lá. Ai, que horror! Nossa, que manda aqui! Pode ir, pode ir! Seus maridos pagam depois a limpeza aqui também. Pode ir. Vai, vai, vai. Vagabundo. Vocês duas. Não, ninguém vai sentir. Ela quer sabedoria. Ser. Opa! Você quer ser vagabundo? É dois. Mental. Dois, agora é dois. Joga pra baixo. Ah, ele chegou, a gente chegou essa cena, então. Dois críticos! Vocês chegaram e viram essa cena. Gente, o que tá rolando aqui, gente? Você sabe, né? Eu tenho um sucesso. Você tem um sucesso? Você nem pra pensar no você balde, ligeiramente fica inclinado a achar... Amiga, ai, meu Deus, acho que finalmente Não, eu tomei aquele chá desgraçado. Ah, filha da puta. Ai, amiga, dei errado o chá. Meu... Pelo menos agora, se eu dou um refrigerante pra vocês, eu dou um refrigerante pra elas. Não, a hora que ela fala assim, ai, deixa eu falo assim, blasfêmia, e sai, blasfêmia. Na hora que ela tá saindo, eu tô entrando, eu paro ela na porta, assim. Que refrigerante? Ok, no momento ela que vocês estão tá chegando, saindo... vocês testemunham a cena delas vomitando e todos vocês estão chegando na loja nesse momento. Eu cato um refri. Vem essas outras que tá perdida lá. Eu dei refri pra ela. Tá chegando também. Eu dei refri pra ela. Da gente. Chegaram em bando. Invadindo a lojinha. Ah, eles chegaram aqui. Vomitei. Ele oferece um trabalho aqui. Eu nem penso muito, tá? Eu nem estava aqui. Eu entro nessa hora, eu vejo ela saindo e ele com ele. Teste de vontade. Não, eu tento impedir ela. Um dado. Um dado. Aliás, ela chegou assim. Dois dados. Para! Dois dados. Dois dados. Eu tento parar ela, eu chego, vejo tudo isso, paro na porta e o que é bom pra mim é abaixo de quase. O Jeff, ela chegou pulando assim no refrigerante. Duas falhas. Duas falhas. Ih, vai tomar. Dois cincos. Vai tomar. Ok, Cocô, não te cata o refri e vira, vai tomar. Eu saí. Você virou, eu tenho que parar. A banana te detém na porta e vocês ficam nesse impasse. O que vocês fazem? Eu tento parar que ela, grito banana? Pra ver se eu consigo, com um grito, assustar ela e ela parar de tomar. Porque eu não tô tomando nada. Eu quero correr e bater na mão dela também. Já, tá na é porque, tipo assim, na hora que você entra, eu paro correndo. Na porta. E eu travo você de sair e eu vejo ela tomando. Então eu só grito, tipo, bem alto. É, não tô tomando, eu tô virando. Virando. Eu, tipo, para! Nossa, ela virou o chá, virou o refrigerante. Vira tudo essa mulher. Eu preciso tentar correr pra... Eu dei óleo pra tomar. Eu e meus cabelos enrolados. A falha dele. Eu acho que não dá tempo. Daí eu acho que a comandante ela toma primeiro. Eu tomo, porque eu nem penso. Então, no meio do caminho ali, ela, metade ela assim, a barra da mulher, já... então, bebeu metade. Vomitou e hidratou já direto. Falou, Valeria, dá licença. Amigos, eu vou embora. Vou matar ela. Sherry. A Sherry vai de raça agora. Sherry. Eu tomei, gorfei até vomitar. Até morrer. Até morrer. Sherry é casada. A casada tem... Vai dormir, Sherry. Amanhã faz o almoço pro teu marido. Ele gosta. Ele gosta. No estrogonofe você coloca azeitona e shimeji. Não, e champignon. Ele não gosta. O coconut. Você vai voltar pra escola de bons modos. Não tá sabendo fazer estrogonofe. É porque meu marido é broche. Ele come frango. É triste. Se ele come frango e não a galinha, não é bem broxo que ele é. É verdade, talvez o broxo dele seja com você. Acho que você é o problema dele. Às vezes ele se diverte na fábrica. Talvez o problema não tenha sido alguma de nós ter beijado uma mulher, né? Não, o homem que beijado até porque eu não beijei ninguém. Bom, beijo. Você foi beijado. Exato. Ah, mas você foi mas você beijou? Ai, cara. Defendendo ela então. Sempre passadora de pano. Não, nenhum momento foi que ela não beijou. Eu falei que ela foi beijada. Meninas, o que tá acontecendo aqui? Você pode me dar licença? Eu, pelo que entendi. Ai, não calma. Começa, banana. O que tá acontecendo? Pelo que eu entendi, a coisinha. O que ela fez? Aqui, Grape, ela, você ela tá viva, Grape? Alguma coisa que eu não ela queria. Ela chegou no mercadinho com nós. Você não ali. Queria? Não. Ela me enganou. Ela fez eles beberem. Eu achei que ela estava do nosso lado. Eu acho que isso não foi justo com você. Vem aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu quero ir embora. Eu tento sentar ela em algum lugar perto. E começo a tentar conversar com ela pra acalmar ela e vejo se tem... Tem de alguma coisa física, olha pro joga pila. Joga um teste de persuasão. Tá quente por acaso. Dois dados. Não, se tivesse quente é uma coisa, mas se daí gelado não é muito bom. Meninas, tudo isso mais começou quando a gente inventou essa história de chá. Vamos todas tomar um guaranazinho. Sherry, por favor. Não, e eu jogo um teste pra todo mundo... Investigação e carisma. Eu passo pro refrizinho, galera. Vamos tomar um refrizinho, todo mundo. Carisma, ajuda. Ajuda. Um por um. Menos, né? Vamos tomar um refrizinho. Abandonem o chá. O fato de ter bebido o chá de vó de manhã também continua a mesma dica. Você tenta de todas as maneiras acalmar a Kiwi, mas ela tá irritadíssima. Beijo, amigo. Passou o Kiwi. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Luísa. Tchau, tchau. Amiga. Não venha com isso não. Eu só tomei por causa. Você acabou. Ai, mas... Não desculpa. Tem mais. Eu não sei porque que eu ainda abraço as ideias dessa imbecil. Eu também acho. Eu acho que eu vou no mercadinho do outro bairro. Coconut. Tchau pra vocês. Quando você, tchau, tchau. Quando você pega o refri, a Cherchelli. Olha a você olha assim e tem um pouco de asco, mas aí você toma e aí vai descendo assim tão redondo, aquele docinho gostoso. Refrescante, borbulhante. Te dá uma sensação tão boa. Amanhã eu vou a São Paulo. E o jogo do Corinthians? Falou. Te dá uma sensação tão boa. Churchill é tão bom. Todos os jogos desse jeito. Gente, a gente tá. De onde vocês tiraram essa receita? Por que que a gente tá escutando esse Albert? Pois é, eu não tenho ela ideia. Ela botou um papel no teu peito. Pra quê? Sei lá, toda a cena foi estranha também. E aí a gente tomou esse negócio, essa idiota. Coco. Ela eu passo a mão assim nela. Ela assim. Acabou com a vida dela, ela quer acabar com a nossa exato. Também. Olha pra mim. Coco, olha pra toma mim. Um gole. Coco, olha pra mim. Eu já ia usar, filho. Olha aqui, que eu tô falando com você agora. Coco. E aí eu dou um golinho no meu refri. Tudo bem. Ô, Jeff, eu tô ouvindo essas vagabundas falar, só limpando a boca. Eu pego sem a mão dela. Eu pego o refri da mão dela, entrego o refri pra mim, entrego o refri pra Apple. Abre a porta. Blim, blim, blim, blim. Que merda de rolo. Chacoalhando o sininho, entra uma policial. Na mesma da alta noite. É, banana bom, prata. Bom dia. Assim. Bom dia, bom policial, dia. Tudo bem? Olá, banana. Olá. Bom dia, tudo bom bem? Bom dia, tudo bem? Algumas garotas relataram que houve um problema aqui de vômito. O que sim. Ocorreu aqui? Que então, é bom, que é bom, eu quis vomitar. Ai, ai, tá explodindo uma parede no... Nessa época, não dá. É falsa. Tragédia. É sonsa de um jeito. A dona do... Que eu não consigo. O que aconteceu foi que alguém tava testando dar um chá que ela tava querendo vender aqui. Ai! Aparentemente, eu não consigo guardar segredo. E aquilo fez a gente vomitar. Vai cair? Parabéns, Gê. Certo. Policial, eu acho que não... Chama o valentinho, solta o valentinho pro bebê. Ai, desculpa, policial. Como? Eu tomei eu esse chá. Meu chá que eu fiz. Acho que eu vou derrubei até meu sherry. Ah, um chá que faz vomitar? É, acho que eu não vou vender mais ele. Cuidado, não. Ele pode ser abortivo. É importante que você... É importante que todos estejam com a sua fertilidade em dia. Com exato. Certeza. Eu não sabia disso. A gente achou que tinha algum ingrediente estragado no chá. Esse problema. Banana. Você ainda é nova na carreira. Talvez você não esteja sabendo lidar com a situação. Entendi. 30. Você teria alguma dica para me ajudar a melhorar? Deixe que eu cuide com isso. O meu chegou assim. Ok, eu vou senhorita, te observar. Por favor, pode fazer sua mão na palma. Ok, estou indo. E eu pego e saio. Parece que esse é o bordão do Gê. Sonsa. Vomitou na minha mesa. De boa? Tem dois pontos na vontade? Vamos lá. O que mais quer fazer? Ok, beleza. Ah, eu compro umas coisinhas pra fazer um almoço ali depois disso. Aí eu vou e vou embora. Vai embora? Eu fico, pode só que assim, casa, vou fazer onda. Só que eu fico... Você é sorteira? Você é casada? Certo. Dois quarteirões. Que é casada tem que fazer isso com ela. É uma coisa mais... Tudo bem. Espero. Eu que sou solteira, mas não sou vagabunda. Porque não deixa. O que pode acontecer. Não, vou focar. O que a policial vai fazer. Né? Eu vou embora. Certo. Você tá irritadinha? É. Senhorita, por favor, acalme-se. Não vi isso com ela. Joga um teste de vontade. Oficial. Joga na minha casa. Joga um teste de vontade. Um dado. Dois dados. Dois dados. Então, você virou mestre agora? Não, é que ele falou pra mim um dado, mas depois ele falou dois dados. É mais ou menos, amor. Menos. Eu tô brilhando tudo. Amor, cara, eu vou cagar em frente. Ai, eu tô com sono também. Ah, faz frescura, mas você passou da idade, hein, pô? Você tem dado. E teve frescura, com certeza. De ficar curado. Senhorita. Desculpa, você é casado, né? Senhora, você está bem? É mais ou menos. Sim, fui eu que vomitei. Vocês duas, né? Oficial... Você é uma vaca. Falando uma fruta. Peach, pêssego. Peach. Ok, obrigado. Peach. Oficial Peach. Pêssego, eu gosto de pêssego. Oficial Peach. Eu vomitei esta energúmena que é minha amiga, infelizmente. A gente não escolhe as amizades. Senhora, por favor. Ofender desculpe. É algo desrespeitoso. Você vai entender. Vai contra os bons costumes. Você vai entender a minha senhora, por favor. Volte pra casa e vai tomar um banho. Ok. E você vai. Pedida, chamou de cebida. É mais ou menos uma vontade. Cebosa de banho. Eu tô vomitada, eu tenho dois sucessos, então. Beleza, você tá livre pra fazer o que você quer. Aí eu volto, falo, pera lá. Não, você não volta. Você não volta. Aceita, entendeu? Aceita o que o mestre falou. Eu saio. Senhora, por favor, acalme-se. Meu bem, eu estou detida. Não. Então eu vou pra minha casa, com licença. Sim, vai pra sua casa. Eu olho, fico olhando, eu vou olhando se elas vão sozinhas, se elas vão separadas, se elas vão juntas. Meu Deus. Sai. Tá vendo o que você fez? Separadas. Você quebrou o nosso grupo. Tem uma dose desse chá aí? Eu tô limpando a porra da Mercedes. Toda a culpa sua. Você que dá uma chave. Você vê as duas saindo, a Kiwi saindo pisando dura, né? A Coconut saindo. E eu fazendo conta. Tô indignado, eu quero voltar lá, porque tem um negócio que tá me incomodando. Mas não vai. Não vai. Tô incomodado, alto, né? E saindo. Ela só mandou eu tomar banho, tô fedendo. Indo pra casa dela. Acabou de vomitar o querido. Não, é. Coconut. Tomar banho. Você sai e vai sorridente tomar banho. Pra ficar limpinha pro seu marido. Exato. É. Sorridente. Então eu vou atrás. Não, mas eu iria de bom grado pelo meu marido, mas ela falando que eu preciso tomar um banho. Traz a Kiwi. Eu vou atrás da Kiwi. Eu vou conversar com ela, Kiwi é minha amiga. A gente é best. Chega na Kiwi. Kiwi, tá tudo bem? Não, eu estou muito brava com a Ivo ainda. É, mas assim, você tá sentindo alguma coisa diferente? Você parece... Raiva e ódio? Não. Exatamente, mas... Eu ia sentir outra coisa diferente. Quando foi a última vez que você sentiu isso? Ontem. Em que momento? Quando alguém me beijou. Será que foi isso mesmo que você sentiu? Não foi. Por quê? O que você tá ensinando, banana? Eu não sei. Ih, é uma fofa. Peraí, o mestre me dizer alguma coisa. Faltou um bloquinho, hein? Really? Ok! Sentiu confusa. Não entendo o que você quer dizer, Banana. O que você está insinuando? Não, de qualquer forma, eu tô um pouco preocupada com você. Você tá muito brava. É. Eu não gosto quando as pessoas me enganam. Tudo bem. Enganou, vagabundo. Enganou, sua puta. Sua ousada. Eu fiz um chá e queria vender. Mas você sabia qual chá que era e sabia que a gente vagabunda. Tá, eu só não. Você omitiu um fato de que o chá que você queria vender era o chá que eu vomitava. Não, mas eu não menti, só menti alguns. Você omitiu a verdade. Também não é mentiu. Ah, eu vou conversando com ela no caminho até a casa dela, vou acompanhando ela. E eu vou tentar convencer ela a ficar com o frasquinho do chá. E tomou o chá. Olha! Ok. Vocês querem me convencer? Já tá no meu time. Convença. Convença. Eu tomei dois chás, velho. Eu desintoxiquei duas vezes. Dê seus argumentos, então. Vamos ver. Argumentos, banana. Porém, eu tinha três doses. Tomei uma e dei as duas pra ela. Tô zerado de dose agora. Eu tenho duas ainda. Bebi uma. Eu não tomei nenhuma, eu tô com as três ainda. Eu vou dar uma pra ela. E a próxima coisa que eu quero fazer é depois disso tomar uma. Mas, entendeu? Tem que convencer. Fala, banana, fala que eu tô. Você vai almoçar em casa. Kiwi, você não sentiu uma almoçar em casa. Uma sensação diferente depois que você. Não, só confirmando. Não, só um ódio. Então, eu vou fazer. Eu quero. Sim, senti. Não, peraí, desculpa, foi aquilo que eu descrevi pra elas. Quando você come doce demais, melado, até enjoo, e aí você toma água e dá aquele alívio, você tem essa sensação. Eu senti uma sensação de alívio, mas pode ser que o café da manhã não tenha me caído muito bem. E aí aliviou alguma coisa. Ó, sou negacionista. Eu acho que faz tá sentido. Jogando de Bolsonaro. Mas eu sou só viciada mesmo. Ele não tem cigarro aqui. Não tem cigarro? Vício! Tomador de refrigerante. Sherry Shelby. Sherry Jelly. Não, então. Cadê meu Sherry Jelly? Bom, eu não sei se você entende o que você tá sentindo, mas talvez se você tomar uma outra dose, as coisas vão ficar um pouco mais claras. Eu pego assim. Pego na mão dela, coloco a dose assim na mão dela, falo assim, confia em mim. Entrego nela pra ela. Igual você confiou em mim. Igual você confiou. Na Apple não, fala, Apple fala. Não me disse. Igual você confiou na Apple. Igual você confiou na Apple. Confia em mim. Ele não vai tomar, ela não vai tomar. São os mesmos fins, mas um também de outros meios. Eu entendi a tomar o chá, mas após o meu marido partir. Eu só não quero ficar indisposta enquanto ele estiver aqui. Você na segunda-feira. Isso é de manhã, não é? Isso é de manhã, não é? Ah, sábado de manhã. Então, sábado de manhã, eu falo assim, toma antes dele chegar. Só isso. Ele não vai descobrir nada. Vamos averiguar. Eu verificarei. Nós duas se tomamos no mercadinho, a gente pode conversar. Eu chamo ela pra ir almoçar em casa, nós vamos aqui em minha casa almoçar. Ok. Fazer o almoço, nós duas. Duas sorteiras. Valeu. Ah, tem o bolo das casadas, tem os bolos da solteira e da viúva, tem? Não tem, né? Tem, né? Quer ir junto? Tem o bolo da viúva, né? Tem o rabecão só. Vocês sentiram alguma coisa diferente? É, Rosinho. Gente, lavereiro. Tá explicado. Você é o mercado do sonho apenas. Ah, o que você tem? A CLT, você quer comprar um ovo? Aí chega. Olha, eu tenho um pepino pra vender. Ah, você tem alguma coisa diferente depois que eu sou Apple. E eu posso te vender ovos. Enjoada quando chega perto desse refrigerante agora. Tá jogando filho, tô adorando. Enquanto eu tomava a dose, eu sempre fiquei com o modo que é. Oi, Pigeira, depois de tomar a dose. Ah, eu perguntei como elas estão depois da. Você não tem mais vontade de tomar o refrigerante. Não dá aquele gosto de matar a sede, não dá. Ah, não sei, depois que eu bebi essa dose e daí. Vocês não tem mais vontade de tomar esse refri. A banana fez dose pra nós e vai embora. Eu peguei mais vontade. Bebi hoje de manhã e não me sinto mais. Achar que ele. Aquela. satisfação. Passa a vontade depois que tomou mais duas horas, não é? Hã? Passa a vontade de tocar porque eu tomei uma dose só. E como você também criou? Tomou duas, mas também. Ele também é a terceira, mas pra você também. Passa a vontade também. Se olha o refri, você olha o refri assim. No fundo, talvez venha. Vamos ver. Esse refri é gostoso, mas não quero. Ai, meu Deus. Eu consigo distinguir se essa vontade ela é genuína ou se parece que se quando essa vontade mudar, tiver alguma alteração de tipo, eu não quero pra talvez eu queira, eu consigo perceber essa. Não quero, talvez eu queira. Não, mas assim, tem coisa que tipo assim, não quero, mas pô, talvez eu queira. Sim. E no momento você não quer. Não quero. Então eu vou guardar a minha dose pra quando chegar no talvez eu queira. Ok. Eu consigo pegar um frasco de refri e ler o rótulo dele? Consegue. Pra ver o que, que vai de ingredientes? Consegue. Vai algum ingrediente? Água gaseificada, açúcar. Conheça. Noz de cola. Acidulante, ácido fosfórico. Eu não posso inventar a internet e pesquisar o que esse chá tá fazendo. Não. Pega você tá vendo? Talvez. Vê o que você escreveu. Bom, eu acho que 1920 não tem internet. Ponto. Oh, eu acho que não tem nem computador, nem telefone. Não, não tem nada disso. Posso mandar um zap zap pra alguém? Então tá sempre assim. Então ele tá em casa. Não posso ser uma vagabunda, eu posso jogar um zap. Ele tá jogando com ele mesmo. Ele tá conversando sobre o que fez. Sacou? Logo. Assim, pega tua personagem. Com vocês, e tomar refrigerante. Tem que passar. Acabou. Foi embora. Tipo, você tomou as doses? Você tomou as doses? Então você tá liberta. Você tá liberta. Você percebeu um patriarcado te dominando. E aí? Tô no bonde das solteiras aqui. E aí? É? Será que você quer um marido? Será que você quer um marido? Ah, eu quero a moral. Porcentagem? Pode ser. Saiu aqui, pá. Beijou, você tá aqui. Na receita tem a quantidade. Então você joga, ó. Joga então, o jogo. Eu achei injusto, né? Eu perdi um 2 a 1. Ô, Isa, tipo assim, ó, se você tá com isso na mente, joga o jogo pra conseguir beijar Stromberg. Vai embora. É. Faz a play. Eu quero. Joga isso. Enquanto eu tô fazendo o almoço, tá, tá as duas sentadas vindo no mercado e falei, preparando. Eu deixo as coisas do fogo ali, quero. Ver se tem na minha cozinha, eu você tem que fazer um. Seguir a receita pra quantidade que tá ali. Pra fazer a receita. Pra ver se tem a quantidade. Você também, play. Na visão, parecia que a quantidade poderia ter afetado na, no resultado. Como assim? E vomitar? Como assim? E aumentar as doses, a quantidade de cada item pra todo mundo tomar junto? Não, no primeiro gole já dá vontade de vomitar. Não, se fosse a receita certa. Os ingredientes. É. Então, peço bem. Combinação dos ingredientes. Difere você tomar uma dose ou um litro. No off. No off. E aí, o que vocês vão fazer agora? Ah, esse murcho aqui. Fica pelado, um anjo pago. Você fez isso na nota? Eu tenho na garrafa em si que eu tinha em casa mesmo. Lembra? Você não vem nada de normal? Só peladinha. Que é padrão. Não vou encostar em você, não fica peladinha. A gente tá no bonde das solteiras unidas contra o refri. E tô preparando a gente pode estar ouvindo. Então a gente vai lá e tá vocês querem parar com esse bullying, hein? Para com esse bullying aí. Bom, e aí, gente, o que vocês vão fazer? O bonde das solteiras vai encontrar a policial solteira depois também. Depois de almoçar, enche. É, eu, a hora que eu puder ir contra a vontade da policial, a gente quer ir. Porque a gente não tava na mercearia, então a gente não viu o que aconteceu. Então a gente vai lá conversar com não, ela. Eu cheguei junto com a policial banana, chegou um pouquinho depois. A gente chegou e ela tava gostando. Então a gente foi lá dialogar com ela. Daí eu deixei ela pra dentro, fui fazer minhas contas e encontrei com vocês duas e fui lá pra casa. E deixei a gente devia conversar com a policial e fazer um bonde contra o refém. Porque a gente sabe que ela também tá negando o refresco, que ele ia conversar com ela tudo também, pra ver como ela vai. Vocês vão. Aí é bom também estar contra o refri, mas não vou contar com ela não, que é chata pra caralho. É chata pra caralho. Porra, não, não, a Doninha... Não, primeiro o quê? Nada contra, mas ela pô, tudo contra. Nada a favor. Oferece chá pra mas você não pouco. Sabe? Mas você não sabe? É no ofereceu um chá e depois chega, toma um refri. Mas é no off? É confuso, mas não. Eita! É, exatamente, é bom, hater. Quer que nós abandonamos o refri? Aí dá um chá pra mim. Ô, lindo. Dá um esquerdo aí pra mim. Você é burro, hein, mano? Não, você jogou mal. Bom. Amiga ou inimiga? Jogou certo, pior. Hoje jogou muito certo. Hoje é. Hoje é. Jogou muito certo. É mesmo. Embaixo do seu pé direito aí, um pouquinho pra trás, aí tem uma bituca de cigarro. Eu vou pegar. Mas isso é muito boa. Essas meninas casadas, tudo burrinha, né? Manipulada muito fácil. É de ser pessoa que casou também. A outra tem um marido que brocha. A outra é uma dona de mercearia que não cede. Melhorou. Boa. Grave. Bom. Cala sua boca. O cara brocha. Vocês encontram a banana junto com a Kiwi. Tem um chazinho. Não tem ninguém. Olha, vocês estão chegando na casa da Kiwi. Aí vocês encontram as três solteiras. Ela chegando na casa dela? Chegando na casa dela. Eu dei já de pique. Vocês iam entrar? Tava entrando? Não, eu tava acompanhando ela até a casa dela só. Então a gente chega na frente da casa enquanto vocês duas. Oi, gente. Oi. Oi, amigas. Tá tudo bem com vocês? O que isso rolou lá na mercearia da Eco? Nossa, o Fox pode ver o hack. Eu tava lá. Parece que ninguém. Ai, aquela sem vergonha da Apple falou que tava ia começar a servir um chá. Tava testando um chá que ela queria vender. E deu pra mim ir pra Coco. Sim. Tomar. E era aquele chá de ontem que fez a gente vomitar na mercearia toda. Não acredito. Pois é, eu acho que é pouco, porque ela vai ter que limpar agora. Mas você se... Menina, parede de propósito. Nunca vou contar pra ela. Mas você sentiu alguma coisa diferente com você depois de tomar? Não, eu senti um alívio. O café da manhã não tava muito bom, né? Você tomou refrigerante depois? Ai, eu tava tão brava que eu só saí de lá. Vamos cortar a relação com essa Apple aí, não. É uma falsa essa daí. Ah, essa aí tá complicada. A gente queria se ajudar, mas... Na outra lugar. Tá difícil. Mas você vai tomar outra dose ou você... Ah, eu ainda não sei. A banana me deu uma dose. Eu tomei a terceira. Ó, eu tomei duas doses. Eu sou, gente, eu não consigo guardar o segredo, gente. É a minha falha. Eu falo pra vocês também. Eu tomei uma também. Bom, como eu sou mentirosa, eu vou falar. Olha! Assim. Eu tomei duas doses, eu me senti muito bem. Você tomou duas? Você fez outra? Foi maravilhoso. Aquele vômito foi alimentado. É, me libertou. Magra, que maravilha. Olha! Eu tomei uma dose só. Menina, tô com a barriguinha aqui chapada pra já ver o marido. Eu tô lá aí na rua, os maridos estão lá. É o chapa. Ai, eu acho que o Rua vai gostar se eu perder um pouquinho. Arrasando corações. E eu tô com 3 encontros marcados pra tomar um café. Eu vou tomar um café respeitoso na cafeteria com todo mundo olhando. Tá ficando vagabundo e não pode ser vagabundo nesse lugar. Não deixaram eu ser ninguém mais ser. Me convidaram, eu vou. Grape Trintim. Tá ótimo. Altas histórias. É um shake tá pegando maravilhoso. Não sabemos, mas histórias. Stories. Acho que eu vou... Cerveja. Tá bom. Eu vou tomar outra. Vai tomar outra? Toma, mas eu vou tomar dentro de casa. Ah, vocês não querem entrar? Já que vocês não querem entrar. É detox, é de boa. Jeff, vou ganhar dinheiro com essa porra aí. Tem almoço? Menina, você acabou de almoçar, menina. É tipo o Jeff, não é às 10 da manhã agora. Já amanhã. Não, não. Só tô comentando, você acabou de almoçar. Esqueci. Rapidinho ali, vai deixar o almoço já adiantado. É que se chama uma fome, você não tá ligado. A gente ajuda, a gente tá aqui bom de solteiras. Pronta pra fazer uma noite. Jeff, eu quero da fome acabou. Com a formação, se isso é alguma coisa que pode me prejudicar de alguma maneira, tá ligado? Porque as polícias vieram lá, isso aí pode ser alguma coisa que vai dar um B.O. pra mim, tá ligado? Joga. Tem um 2, tá ligado? É. Abaixo de 2, né? Você joga abaixo de 2. Crítico. Jeff, meu marido já chegou em casa. Ainda não. Ainda não. Umas 10 horas da manhã. Ele vai chegar meio-dia. Casa casada. Meio-dia. 2 dados só? Chegar 2. Né? Tem alguma vantagem aí que te ajuda? Não. Eu sou dona mercearia, posso guardar os ingredientes e esconder. Isso ajuda ou não? Você tem que tirar 2 ou menos? Yeah, um teste mental. Tirei um sucesso crítico. Boa! Isso é um negócio que faz as pessoas pegarem nojo do refrigerante. Então, isso pode ser ruim? Isso pode ser muito ruim. Muito ruim. Porque a todo o esquema, a cidade, a sua mercearia, tudo é mantido por conta da fábrica de refrigerante. Refrigerante é o centro. Eu tô fazendo um chá de um negócio que faz as pessoas não gostarem de refrigerante. Exato. Mas você pode perder seu emprego. Nossa, como não só isso, né? Mas mais que isso, faz as pessoas olharem pro refrigerante e verem o que ele realmente é. E o que ele é, não sabemos. Nocivo. Não é nosso amigo. Nocivo. Jeff. Diga. Existe a possibilidade de eu lembrar da receita do chá? Joga inteligência. Jeff, eu só pra terminar a minha ação. Vou pirar todos os ingredientes do mercado e guardar. Você tem. Ok, hein? Eu tenho atributo 4. Tem mais eu. Jeff, dois dados. Dois ingredientes. Quer usar no dia a dia também? Cara, não tem. Um e quatro. Um crítico e um sucesso. Boa. Ainda bem que eu tenho em casa. Lembra? É, mas você. Lembra certinho como é que faz. Por um acaso eu teria. Maria do bairro, tem outro mercadinho. Será? Os ingredientes da minha casa. Lembrando que meu marido ele é broxa e eu tô com ele porque ele tem condições. São ingredientes relativamente comuns. Mas eu não sei se tá no mercado. Mas se você não tiver, a minha amiga Luísa, antes dela ir embora, ela conseguiu os ingredientes da marcenaria. Aí ela morreu, roubou a casa dela. Não, eu tenho em casa. Tem? Mas eu tenho uma porção em casa também. Vocês têm nas casas de vocês? Eu vou fazer estoque, né? E eu vou colocar pro meu marido bebê. Monopolizando. Mas eu quero revolucionar tudo. O brocha? Será que você quer? Ok. Vai que, né? Eu sou um vai apanhar, vai morrer. Você oferece pro brocha? Eu vou ser o revolucionário. Você oferece pro brocha? Ele vai dar pro brocha. Não, é o que eu vou. A menina, né? Porque ele é broxa. É porque não adianta. Isso aí, se eu der pra ele, não usa. Você vagabunda. Não, pera lá. É que aqui eu tô sendo agente do caos. Eu não faria isso. Você é casado. Não, é muita gente do caos. Não, eu não faria isso. Gente, tô esperando alguém chegar. Quiser fazer. Faz pra ver o que acontece. Eu pensei nisso. Porque eu morri bebendo. O Jefferson é agente do caos. O Jefferson. Pode fazer. Ela não é. No máximo você vai. Pode fazer. Não vai morrer. Pode eu tenho os ingredientes? Tem. Eu tenho. Eu faço. Faz? Falou fez. Beleza, falou fez. A próxima viúva. Kiwi tomou o chá? Aí eu vou no meu banheiro e aí eu tomo o chá, porque já sei que eu vou vomitar. Ok, né? Toma o chá, vomita. Depois que você vomita e você se limpa. Na minha casa. Tá tudo na casa dela. Aí você se sente mais leve. Ok. Se sente bem. Eu vou junto com ela pra ver. Pra cuidar você dela. Você quer ver eu vomitar? Eu vou cuidar do seu cabelo. Ok, obrigado. Você vai passar na frente. Eu sei que é um problema. Quando ela passar. Não, eu tô na casa dela ainda. Não, tá todo mundo lá. Quem é ela? A banana. A banana. Quem é ela? Tudo dela. Ok. Tá, eu sei. Eu tô lá dentro da casa da Kiwi. Você escuta o no banheiro. Eu lá com o cara com o cabelinho. Espera ela voltar e pergunto como ela tá. Muito bem. Igual nós. Tá bem? Ótimo. Okay. Surpreendentemente ótimo. Eu vou até a geladeira dela. Também, eu acho que vou tomar também. Abre a geladeira e pega um refri que realmente tem em casa. Ah, sua negação. Ok. Agora mudou. Pra ver qual que é a reação dela. Eu tenho a Kaki mostrou um refrigerante pra você, te oferecendo. Eu tenho um refrigerante. Uma jogada boa, hein, velho. Você olha pro refri e... Ah, que nojo. Acho que não. Obrigado. Eu pego e volto pra geladeira e fico pensando nisso. Não, é uma jogada boa. Boa, não faço. É isso. Tem que esperar ver ela pra jogar. Tem água ali na minha bota? Tá vivona ou grip? Eu tô vivona. Eu pedi uma água com gás. Não é pausa. Ok. Não. É água. O tempo vai passando. Chega a hora dos maridos chegarem ainda. Tá? O trem entra na cidade e aí dezenas de homens descem na estação e começam a ir para suas casas. Eu saí da casa porque tipo, nada aconteceu, eu vejo que elas estão bem. Okay. Eu saio e vou fazer ronda pelo bairro. Sai, vai fazer sua ronda. Quando passa na frente da mercearia, você vê a banana passando. Banana. Ei, oi amiga, tudo bem, Apple? Lá, tipo assim, tudo bem, Apple? Tudo bem. Tem alguém na mercearia ou não? Não. Vai sair uma. Fala um dado. Fala um dado, se der par, não. Vamos lá, joga aí. 6. E nós três, o que a gente vai fazer? Não, D6. A sorteirona. Não, é um dinossauro. Compagando. Dinossauro é legal, então não tem ninguém na mercearia nesse momento. Quando a banana entra, a última cliente sai. Que é praticamente a hora do almoço, os maridos estão chegando. É mentira. A banana tá lá porque ela não tem marido. Você sabe que esse chá não é normal. Você vai ter todos esses itens do chá. Os maridos estão chegando. Tá todo mundo guardado aqui. Deixa eu ver, eu não sei o que está acontecendo, só sei que muita coisa mudou. Eu também esse chá policial foi. Você tem a mesma coisa. Mas eu sinto que parece que as outras pessoas. Como se elas tivessem, não sei, hipnotizadas, não sei dizer. Mas elas têm que seguir tudo do jeito certo. Você é policial, não é? Exatamente. Você tem que conversar com a nossa amiga que está presa. Você tem que dar um jeito. Deu na lata, vai na delegacia e fala com ela, porque ela tem informações. Ela que deu a receita, ela tem mais informações. Eu vou pra delegacia. Na hora que ela fala isso, eu dou uma voltinha ali e faço uma coisa. Ei, jogo! Vai na lata, jogo! Vai lá na delegacia. Ok. Boa. Banana indo na delegacia. Mano. Chega seu marido. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem duas casas. Tudo ótimo. Como é que você foi de serviço essa semana? Ai, muito bem, tudo tranquilo. O almoço tá pronto. Já. Ai, que bom. O que tem pro almoço? Hoje nós temos cordeiro. Ai, que delícia, adoro. Meu cordeiro pra mim. Jeff, lembrando. Muito bem. Muito bem. Ele senta e fica olhando assim pra mesa. Eu sirvo ele, eu pego, corto. Ok, você serve. Com um ódio no coração, imagino eu agora. Um pouquinho. Um pouquinho indignada. Um pouquinho indignada, sim. Eu quero que o Jeff interprete o broche. Caiu, eu quero saber como é o meu marido. Lembrando que ele é broche. Ok, e ele come. Realmente está bom, saboroso. No mínimo, né? Meus parabéns. Aí ele termina de comer tudo, né? Se limpa. Ai, ai. Bom. Querida, traga meu chinelo e meu jornal. Ai, meu Deus! Ele vai. Ele vai. Sabe quando você para 2 segundos? Vai tocar 10. Caramba, meu bem. Você faz isso e você se toca que até. Uma semana atrás, isso era uma coisa tão natural pra você. É, ele foi mesmo abusivo. É. Cara, desse aí. Foi muito bom, né? Eu tava na cara das pessoas. Ok, você leva o chinelo e o jornal pra ele, né? O que beijar uma que mulher vai com uma mulher? Muda. Entrega o jornal pra ele. Muda o jornal. Obrigado. Na página de óbitos. Ele fecha o jornal, olha pro chinelo, olha pra você. E ele tá de sapato. Querido, acho que você está esquecendo de algo. Ah, me desculpe. Ah, vai dar, não. Tira o sapato. Tira o sapato. Tira a meia. Coloco lá no lugar certinho os sapatos usados. Ok. Pronto, meu chinelinho. Espero que você esteja à vontade agora. Ah, querida, você continua esquecendo de algo. Você está bem? Massagem. Minha massagem. Eu colocar o chinelo nos meus pés. Ah, desculpe. Você tem razão. Tô meio esquecida hoje, meu apertadinha mais do que você tá. Ai, querida, tá tudo bem? Tá, você machucou o pé? Tá doendo? Você apertou meu pé com força. Tem certeza? Será que não é uma parte que tá mais sensível? Claro que eu tenho certeza, você está me questionando. Jamais, desculpe. Eu acho que eu me perdi em pensamentos. Estou um pouco nervosa. No cu do meu marido. É, eu estou notando. É. Já falei pra você parar de andar com aquela coca. Ela não é boa influência pra você. Eu? Aquela vagabunda que... E eu sou uma influência. Eu sempre soube que a você é casada, querido. Você é casada. A Strawberry é uma eu não quero mais que você ande com ela. Não. Coloque os chinelos aí e vá lavar a louça. Deixa eu perguntar. Qual é. Ok. Tudo bem. E me traga um café. Você quer extra forte ou tradicional hoje? O de sempre? Okay. Você não lembra mais. Puxa, eu lembro. Vamos, você lembra de sempre. Vai ser com guspe. Tradicional. Ele tem guspe. Vai ser extra forte, vai ser com guspe. Bem cremoso. Bem cremoso. Bota o copo. Olha, Junior, tá aqui o seu suco. Obrigado, Kelly. Tá espesso. Vê isso. Café pra ele. Café da época. Ok. Vamos lá. Coco, Seu maridão chega. Frango. Frango. É frango. Ele é a comida ou teu marido? A comida. E teu marido? Também. É próximo, que ele loca. Ele entra assim, meio mal-humorado. Oi, querida, bom dia. Bom dia. Ele chega, senta. Cadê meu almoço? Tá pronto. Que ótimo. Não tem cigarro. Serve, maridão. Serve o que eu referi? Pegou da. Isso é off, hein? O sapato foi off. Ele come, né? Sem pronunciar uma palavra. No silêncio. Aí ele toma. Lembrando. Eu tomo também. Você toma também? Ah, eu deixo um baldinho. Eu deixo um baldinho perto. Do lado. Ok. Tomo. Você tomou? Tomei. Então vomita também. Ei, esqueci nada de amor. A gente fazer uma coisa junto. Uma coisa. Coco, que diabos você fez aqui? Que porcaria de suco é esse? Me perdoa, meu bem. É uma receita da Apple. De uma amiga. Vai te fuder. Nossa, ela tá fazendo um chá novo pra vender. Não quero saber. Você será punida. Venha cá, nos meus joelhos. Vai sentar no joelhinho. Vai. Meu amor. Venha aqui, eu estou mandando. Eu sou seu marido e você deve me obedecer. Mas obedeça. Meu amor, 30 segundos da tua atenção. Eu quero jogar. Jogar o quê? Eu tenho quatro. Tem quatro, o que você quer jogar? Eu quero persuasão. Persuasão, tipo um persuasão. Ah, você quer tentar persuasão? É. Ok, joga. Convencer pessoas é a minha especialidade. É três, okay. Quatro pra baixo. Eu tive um sucesso crítico, que é um, e um três. Ai, mas eu tive uma falha. Ele teve um sucesso, uma falha crítica e um três. E um três, que é um sucesso. Ok, beleza. Ele para e olha pra você. O que está acontecendo? Eu só queria apoiar a minha amiga. Você sempre diz que eu tenho que ser solidária e eu tenho que apoiar a minha comunidade e eu tenho que estar próxima das minhas amigas e eu tenho que entender o que elas fazem para deixar os maridos felizes e que eu tenho que melhorar sempre. Então complete a frase. Quis me aproximar dela e trazer o chá dela para você tomar. Mas eu não gostaria de ir até os seus, até você agora, porque agi em bom coração para ajudar a minha amiga, como você disse para eu fazer. Tem demência? Duas pessoas completamente diferentes, uma fora do meu marido e uma com meu marido. É pra matar o marido. É pra matar o marido. É pra matar o marido. Eu sou chorona. Tudo bem. E aí eu começo a chorar. Que ela é chorona. Está bem, Coco. Eu entendo. Você quis ajudar a sua amiga. Sua punição será branda. Punição será branda. Será metade das palmadas dos meus joelhos. Eu falei, o máximo que aconteceu é apanhar. Legal, você deita nos joelhos dele, ele tira a cinta e espanca você. Menos do que normalmente ele te espanca. Nossa, mas aí você falou isso depois. Quando esqueceu. Ele não transa, você bate e bate. É. Boa troca. Boa Coco. Troca. Percepção. O Blade metendo louco. Vagabunda, me cabeça. Estão dado de vantagem. Bruno, você quase fez demais, mano. 3 é o máximo. Eu tava com ele. 3. É menos? Menos. Menos que 4. Na sua cena, até 2. 2 sucessos e 1 sucesso crítico. Ele espanca você. Não sei se dura faz segundo. E você nota que ele sente não, prazer. Fazer. Bola pra mim. Você viu, o prazer dele é outro, é masoquista. Você que nunca deu ele. Exato. Fez. Você nota que ele vai batendo em você? Ele fica de pau duro. Ele fica de pau duro. Filho da puta. Mais que isso. Ele chega a gozar. Ele ejacula enquanto ele te bate. Ejacula enquanto ele te bate. Isso porque foi só metade, meu Deus. Mas isso que vai te bater normalmente. É múltiplo. Agora fica. É a mente humana. Bate o homem. O chá. Ele desintoxica a pessoa. E aflora a verdadeira personalidade dela. Significa que o homem é podre? Ele tá muito assim. Fala com ele, pô. Ela já fez. A fada é ela. Você bom, tomou o chá antes. Um pouco. Depois que ele termina de espancar. Vem, Coco. Traga alguma coisa decente pra eu tomar agora. Um refrigerante. Eu vou pegar um refri. Você traz um refri pra Sherry. Ele? Sherry. Sherry Shelley? Ele pega o refri e fala, não, não, não quero isso não, não tomo isso. Uhum. Me traga um suco ou água. Não tomo isso. Não tomo isso. Tudo bem, meu irmão. Você nunca tomou, meu irmão, isso aqui? Você está bem? Eu. Claro que eu nunca tomei. Esqueceu? Eu não tomo esse refrigerante. Desculpa, é porque... Quando você estava me disciplinando, eu... Ah, homem, não. Me perdi nos meus pensamentos. Então, você não faz ideia do sabor que é isso, né? Claro que não. Eu não tomo isso. Tudo bem. Não gosto. Tudo bem, está perdoada. Eu vou adentro. Metade da música. Com um sorriso diabólico no rosto. Bom, eu vou ler o meu jornal então. Tire a tarde de folga, vá passear um pouco, conversar com suas amigas, quem sabe você melhora. Tudo bem, mas antes você quer seu suco, né? Sim. Vou fazer um suco pra você. Ótimo. Pelo muito grande. Um suco de coco. Você faz um suquinho. Mijo no coco. Eu preparo um suco pra ele. Normalzinho, só que aí no suco eu boto um golinho de refri. Ok. Porque tipo assim, com 4 de atributo, dá pra eu começar a sacar que tipo, o suco tá me deixando com raiva disso, tá me fazendo enxergar, dá pra ter essa noção? Porque eles já têm, mas eu tô sempre no refri. Eu não sei se eu tenho essa noção. É, certeza. Olha, isso aqui é uma mentira. Eu sei disso, tomando chá agora. Tomando o refri. Faz com que vocês fiquem como se fossem zumbis, presas a essa mentira. É como se vocês estivessem na Matrix. E esse chá fosse a pílula vermelha. Nossa, tá quente. Claro pra todos agora. É a pílula do... Sim. Jeff, eu vou preparar o suco dele. E no meio do suco dele eu boto... Sherry Shelley. Ok. Misturo doses... E eu vou começar a fazer isso daqui até o final da mesa, gradativamente aumentando. Eu quero fazer um... E eu vou colocando pra ele isso. Okay. Sem que ele perceba. Ele vai tomando ali o suquinho, lendo o jornal e fala pra você tirar a tarde. Enquanto isso, a banana estava indo na delegacia. Mas eu quero fazer uma coisa antes. Eu quero passar em casa e eu quero fazer um teste. Eu vou pegar a dose que eu tenho. E eu vou começar tomar uma dose bem pequenininha, misturada com alguma coisa pra ver o que que acontece. Se eu vomito, se... O que que acontece? Vamos misturar qualquer refrigerante? É, não. Alô, fez! Refrigerante não, pô. Tem outro refrigerante sem sentido. Caiu, hein? Caiu, hein? Café. Caiu, hein? Café, ok. Café. Caiu no bait, hein? No tá, diluindo de pouquinho em pouquinho. Parece que fica um pouco melhor. Dá aquela reviravolta assim no estômago e você não chega a vomitar. Então eu vou preparar um café pra levar pra delegacia e eu vou pôr uma dosinha daquele negócio dentro do café. O que eu percebi que, tipo assim, pela quantidade do café, que não vai fazer mal pra ninguém. Que vai dar no máximo ali uma... Um mijou. Só isso. Certo. entendeu? Pra ver o que que acontece. E vou levar uma jarra de café comigo pro serviço. Beleza. Pra delegacia, então, tô levando uma jarra de café. Beleza. Vai pra delegacia, chega na delegacia, todo mundo tá trabalhando. Pega a minha jarra e fala lá. Meninas, hoje o café é pela minha conta. Coloca na mesa. Ah, banana, você é deliciosa. Muito obrigada. E elas vão e tomam o café. Mas olha que estranho. Esse café é forte, né? Meninas, eu usei um grama diferente. Espero que agrade o paladar de todas depois de um dente. Tomem mais, e se vocês quiserem, eu tenho certeza que depois de umas 3 xícaras vocês conseguem se acostumar. Eu tô falando aqui. Eu pego e aí eu vou pegar. Eu vejo se dentro da delegacia está a policial que prendeu a Strawberry. E as informações são verdadeiras, sei de óculos. Tá. Tem uma dela. Ok. Uma dela, eu falo pra ela, eu falo assim, como que era o nome dela, não esqueci? Era, como é que é, em inglês? Não, Cachu. Caju? Cachu. Cachu. C-A-S-H-E-W. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu. Cachu, na real. A pronúncia é essa. Policial Cachu, tudo bem? Oi, que banana. É o Cachu. É, o que aconteceu com aquela delinquente que apareceu ontem? Ah, ela foi levada para ser doutrinada. Doutrinada? Quem veio buscá-la? Estou fazendo um relatório da minha visão sobre a noite passada. Não, não se preocupe, você não precisa fazer nada. Ah, é que eu isso, isso ainda não é pro seu nível de segurança, cidadão. Opa, entendedores entenderão. Trocou. Isso ainda não faz parte da sua rotina. Não se preocupe. Tudo bem, eu só queria fazer um bom trabalho. Ah, foi. Oi, Rose. Rosemary. Fala dela. Ela foi levada para ser doutrinada. Ok. Posso chutar okay, mais uma coisa? Eu achei você. Não, mas tá com nada. Okay. Eu pego e eu olho onde pode ter. Tem um lugar que pode ter alguma ficha, alguma coisa. Eu sei que tem um lugar que tem um arquivo. Na mesa da capitã. É a mesa que ela tá? É. Aqui. Pineapple. Você tá muito quieta. Eu vou tentar esperar pra ver se em algum momento ela sai dali. Pra eu tentar ver o arquivo da Starbucks. Tudo bem, hoje. Okay. Tudo, joia. Você fica ali, ela fica trabalhando, preenchendo papelada, tudo. Tamires, Rose, Tamires. Que é o Rafael, o Blade. Chega uma hora que ela levanta pra ir tomar um café. Essa aqui é a Isa, sua filha, não sei se você conhece. Essa. Bruno. O Danilo, seu outro filho, não sei também se você conhece. Não, né? Às vezes você esquece. Sim. E esse é o Jeff. Olá, tudo bem? Ele tem o nome mais lindo de todos, Jefferson. É o nome mais bonito que existe no planeta Terra. E essa aqui, sua nora, se você não conhece, é a Amanda. Deu a minha outra nora. E ela não chegou. Ela não chegou. Ela vai fazer concurso amanhã. Oi. Igual o Jeff, né? Que tá aqui. Hoje. Mestrando. E o game vai até as 3 da manhã. Eu acho que não, agora chegou no ponto. É. Não. A banana, jogada. A jogada do Blend foi top. Jogou. Fez uma pra não ver. Não, mas é aquele negócio, é uma de Mané e uma de Pelé. É, vai tomar no seu cu. Não, mano, jogou bem. Joga RPG, tem mais de 12 anos. Tá interpretando o personagem. É um lixo. Okay. Banana, ela dá uma distraída, vai tomar um café, é o momento de você agir. Joga furtividade. Furtividade é físico, né? Físico. Alguma coisa assim. Isso é uma investigação, tá? É uma investigação? Nossa, mestre, você é muito físico. Se você quiser, nós jogamos. Nossa. Tem lá, não tinha um rolador de dado melhor, não, sem propaganda. Mais pra cima? É, peço. 3 sucessos. Mas o que é de graça que não tem propaganda? Fala pra mim. Nada. É. Okay. Eu vou lamentar o meu dado. Este RPG é patrocinado por Cherry Chelly Cola. Pode tomar, é top. Eu vou rolar mental, pode ser? Mental? Mental, eu vou rolar na minha cabeça e vai sair um número. O número é. Isso é na sua cabeça. Engraçadinho. Crítico. Calma, vai ter, eu vou comprar jogo de dado pra rolar um viciado. Podia fazer uma funçãozinha no Excel pra rolar random. É o normal meu. Banana, você pega a ficha da. Tchau, Jeff, eu quero me juntar com elas, eu quero jogar com elas também. Calma, já vai se juntar todo mundo. É, você tá em casa, mas não, eu tô voltando tá meu marido com o Sherry Shannon. Vai juntar todo mundo. Você pega a ficha, você consegue ler rapidamente antes da capitã voltar. Tá? E aí você lê o seguinte: Strawberry fugiu do condicionamento, levada de volta para o centro para ser recondicionada. Ministério do Amor. Tem algum, tem algum endereço? Tem algum nome de alguém? Não tem nada disso. Só fala que ela é levada para o centro. E aí tem presa no clube dos de livros. Como é o nome do clube de livros? Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Transgressão. Último avistamento antes da prisão. Mercado do bairro 7. Que é, no seu... caso, o mercado do bairro vizinho ao de vocês. Não é o ok, eu vejo isso, guardo a ficha e volto pro meu posto antes dela chegar. Okay. E aí vou fazer, vou voltar pra fazer minha ronda. Passo lá e falo assim, meninas, espero que aproveitem o café. Na próxima vez que voltarei, trarei mais pra vocês. Vou embora. Obrigada. De nada, lindas, queridas. Quando você tá saindo, eu tenho a impressão de ouvir alguma coisa estranha. Alguns sussurros e gemidos. De dentro de alguma sala na delegacia. Ok. É estranho, mas você não acha assim nada assim de tão preocupante. Ok, eu escuto, mas eu tipo assim, tá, a minha missão fica agora atenta. Na minha cabeça é ir na mercearia do bairro vizinho. Então okay. Eu vou até na mercearia do bairro vizinho. Vai sozinho ou vai chamar a galera? Bom, eu não sei então, o que a galera tá fazendo. Eu vou andando na rua, faço uma ronda no bairro e vou pra lá. Okay. Vou ver se eu encontro alguém na rua, se eu tronco alguém. Chama aí, eu fecho a mercearia, por que não? Suspeito. Não pode. Hã? Pode, sim, tava junto. Vocês estavam os três juntos, estavam... Eu tive uma porta fechada. Tava conversando sobre... Eu tava fechado mesmo. Vocês estavam na casa, estavam entendendo pra rua, né? A gente tava... Aí tava um tinha de encontrar a banana dela, que tava na casa. É, vocês estão na casa dela. Aí saiu, como ia dar a hora dos maridão chegar, a gente ia sorteando, a gente saiu da casa dela okay. E andando junto pra algum lugar. Tava na rua, conversando. Ok, beleza. Seu marido também dá uma folga pra você na parte da tarde. Ok. Eu queria saber se eu conseguiria meio que começar a pensar nesse caso, o fato de estar rejeitando o refrigerante. Sobre o lugar em si, onde a gente está, se eu consigo ter memórias de antes dali, ou se eu sempre vivi ali dentro, naquela comunidade. Vai jogar pra mim um teste mental. Tem que tirar. Se tem alguma coisa que te dá vantagem. Então, eu sou curiosa, eu sempre escuto sobre tudo, okay, mas não sou de conversar. Qual outra vantagem tem? Curiosa, que mais? É atleta, a outra vantagem. Atleta. Conseguir... Coitado, só tem que ir. Ele é dois. Dá treinado pra ele. Tá, talvez essa curiosidade te ajude. Só de querer conhecer sobre então muita pode coisa. Jogar um teste a mais. Só que esse é um teste bem difícil. A gente tira dois sucessos. Tira os três sucessos. Os três, então tem que ser acima. Abaixo. Abaixo. Ih, lascou. Três, cinco. Não consigo. Não deu. Não foi dessa vez. Foi dessa vez. Você vai puxando memórias, o que você lembra é muito claro. Você não lembra exatamente onde... Não, você até lembra. Você nasceu aí, nessa cidade mesmo. Dizer que eu tenho lembrança é sempre ali. É, sempre dali. Você lembra de você estudando na escola de boas maneiras, né? Depois sendo colocada no mercado de você... Foda. Vendida a um marido. Vendida a um marido, né? Essas coisas. Tá assim. Foda, meu marido, hein, pai? Eu não tô querendo. Aí, enquanto vocês estão na rua, vocês veem a banana rondando o bairro, né? Sai a coco da casa dela, sai a kiwi da casa dela, né? Não é pra ver se a amiga da coco. Apple. Não quer, não pode ser. Tô esperando ver se ela passa, então. Eu quero saber essa informação, né? Se ela você vê a banana passando, as meninas já próximas ali, todo mundo se aproximando. Oiê! E aí, você foi lá? A gente eu fui. E aí? E aí eu pego ela e vou falo assim, fecha a mercearia, vamos comigo. Fecha rapidinho. Era tudo que o Blade queria ouvir. Okay. Pode trabalhar mesmo? Deixa eu vou com o bilhetinho lá. Fechado porque eu quis. Fechado por tipo de doença, foi mal. Eu quis. Fechado pra limpeza. É, pra limpeza. Fechado pra limpeza. É, pra limpeza. Você não limpou ainda tudo. Essa é uma boa ideia. E aí, bom, eu pego, a gente vai andando e eu vou falando exatamente as informações que eu tenho pra você. Que eu descobri pra você. Então, só vocês duas estão juntas. Então, elas estão atrás de mim, aparentemente. Vocês se avistam todas na rua. Não, avistando a banana, eu queria ir até ela. Ainda mais que eu vejo a Apple junto. Ok, quando vocês estão indo. Não, eu quero fofocar. Chega com as outras meninas também, com a Pineapple, com a Grape. A única coisa que eu falo pra elas é. Coco e Kiwi, o que vocês fazem quando vocês se avistam? Ah, eu vou perto delas. E aí, amigo? Ok. Então, vocês estão indo. Coco. Eu vou junto. Grupo reunido. Eu grupo acho reunido. Que você deveria ter me perguntado. Você tá junto também? Grupo reunido. Não, ela tá comigo. É, tá todo mundo. Então eu só falo uma coisa pra elas. Eu falo assim, meninas. Meninas. Tem alguma coisa estranha. E tá rolando? Não sei, mas eu tenho uma pista. Blá. Que é sobre as coisas que eu descobri. Eu conto pra vocês o que eu descobri. E aí eu falo assim, eu acho que é bom a gente... Eu estou indo até esse lugar. Se vocês quiserem, podem vir comigo. Mas eu acho bom só a gente não ficar tão juntas. Ah, é verdade. Meu marido não quer que eu ande com a Coco. Ok, nos separemos em duplas e trios. Ah, e falo, vou na frente... Com alguma você delas, andando, tranquila, como se estivesse fazendo onda. Fica solteira e deixa as casadas juntas. Ok, perfeito. E vamos indo. Vou ir até a mercearia, provavelmente. Eu vou iniciar o seu e é. Sim. Até lá. Liga. Eu vou seguindo. Eu vou junto com a Apple na frente, assim, ó. A gente tá indo. Eu sou bom em não perceberem meus passos. Passo pra elas. Eu sou ágil. Ok. Eu também. Vocês vão até o bairro 7. Tem a mercearia, que é o bairro muito parecido com o bairro de vocês, a mercearia é praticamente idêntica à sua. Só mudou a atendente. É idêntica, é tudo padrão, tipo, já viu que é tudo padrão, só que essa mercearia do bairro 7 era bem mais cuidada, mais limpinha que a sua, Stuart. É melhor que a sua. Não vem de chá. Rende mais quadrinho que você. Não tem gente vomitando nas paredes. Pois é. Eu faço meio que um sinal pra elas darem uma esperada, tipo assim, um pouquinho, certo. E eu entro na frente com a Apple e vou... Olhar dentro da mercearia, eu quero dar uma olhada. Tem algumas clientes lá. Tava aberto, então. Tá aberto. Eu consigo analisar mais ou menos o perfil. Eu pego a panela e puxo um dos cantos. Porque nessa altura do investigação. Eu consigo. Joga investigação. Eu tenho investigação. Só que investigação. Eu preciso ter mais ou menos. Menos de dois. Menos de dois. Tem que ser atleta. E eu quero olhar dois, tá bom? E um sucesso. Ok. Ô Jeff, eu quero olhar bem pra cara da moça trabalhando. Não é uma moça, é uma senhora. Uma senhora? Ela já é de idade. A verdade é que você é uma viúva senhora. Com classe. Mas eu quero olhar pra ver se ela... Com classe. Ela tem classe. Eu quero fazer uma pergunta pra ela. Vou olhar pra ela. Ok. Eu sei os ingredientes, né? Sabe. Eu quero falar, eu quero isso e os ingredientes, olhar pra ver qual é a reação dela. Uhum. E que eu tenho isso, eu tô rondando as pessoas vendo... Eu quero ler as pessoas, tentar ler as pessoas, ver se eu consigo encontrar alguém com uma personalidade de que eu já percebi que são as donas de casa casadas. São muito fiéis aqui. Certo. Ou enfim, alguém que tá meio desconfiado, alguém que tá meio esgueirando. Sabe? É quem trabalha. Sabe boneca Barbie? Sabe quando as meninas ficam brincando de boneca Barbie? A sensação é como se você estivesse olhando crianças brincando com bonequinha Barbie. Você tá num local que tá cheio de Barbie ali. Todas perfeitas. Todas elas perfeitas. Tudo que você sempre quis ser, como diz a propaganda da Barbie. Né? E todas elas ali fúteis, preocupadas com seus maridos. Né? Preocupadas assim, com fazer a melhor comida para servir da melhor forma ao seu maridinho. Né? Aquela coisa absurda, ridícula. Elas meio que robóticas nessa... nesse disco riscado de viver recatado do lar, cuidar do marido. Ok, ok. Tá? Você olha pra senhora, né? Ela olha pra você. Bom dia, minha jovem. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Moça, eu quero algumas coisas. Claro, obrigado pela moça. Eu falo os itens lá. Certo. Eu não vim pra cara dela. Ok, ela vai anotando. Isso, uhum. Isso, isso, sim. Isso, isso, isso. Ah, sim. Só um minuto, por favor. Devo ter tudo aqui. Ela vai sorrindo e pega tudo sorrindo e entrega pra você tudo sorrindo. Está aqui. Normal. Normal. Vai ter que pagar agora. Não, pagar fica na conta. Mas não tem marido. Pobre não, ela tem que pagar. É, então, mas ela tem que pagar. Eu tenho dinheiro ou não? Tem. Mais ou menos. Você paga. Só que tem ela, muito tempo. Obrigada. Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Sabe a pessoa que já pediu esses itens aqui pra você alguma vez ou não? Ou sou a primeira pessoa que pede? Sim, sim, tem razão. É. Alguns dias atrás, coisa de uma semana atrás, passou uma mocinha aqui. E você sabe como ela era? Uma jovem de cabelos meio castanha avermelhados e vai descrevendo pra você a Strawberry. E ela, você sabe se ela mora aqui, nesse distrito? Na verdade, eu não sei, mas... ela vinha aqui e pegava esses itens assim, com uma relativa frequência e... ela perguntou se podia usar os fundos. E eu posso usar também os fundos? Claro, fique à vontade, querido. Tá bom, obrigado. Ok. Eu tô lá ainda. Ela ouviu isso aqui? Ouvi, sim. Eu só vi assim pra ela. E eu pego, vou nos fundos. Vocês vão ter uma portinha que conduz aos fundos, vocês saem pros fundos da loja. Quero, na hora que eu vou andando sempre investigando aqui se eu vejo alguma coisa de diferente do também. Habitual, porque eu conheço o habitual. Certo. Quero ver se tem alguma coisa de diferente, só isso. Ok. Tá tudo milimetricamente dentro do normal. Ok. Como se fosse realmente uma matriz. Uma matriz. Certo? Vocês que estão do lado de fora, vocês vêm as duas indo para os fundos da loja, atravessando uma portinha, indo para os fundos da loja. Os fundos da loja tem uma muretinha baixa de 1 metro de altura, mais ou menos, que dá acesso a um jardinzinho que tem no fundo da loja. Eu puxo a... você não lembra o nome dela? Pineapple. Para dentro do mercadinho e segue, tipo, um outro corredor para os fundos também, meio que seguindo elas. Ok. A banana e a Apple. Perfeito. Vocês vão indo. Kiwi vai também? Não, quem vai ficar na frente. Vai ficar na frente. Você fica com a sorteira única, casa normal. Isso. Tudo normal. O que vocês vão fazer no fundo? Eu quero entrar no jardim, ver o que tem nesse jardim. Investigação. Kiwi fala também. Joga investigação. Investigação. 2. 1 sucesso. Boa. 2 sucessos. É. Boa. Jogar também? Que eu não... Tem vantagem pra eu ir procurar? Não. É, não sei. É. Escolhas. Você vai jogar, Jé? Kaki! É a terceira rodada. Kaki, você encontra lá no jardim, assim, frascos, panelinha, né? E alguns ingredientes que você nota que foram utilizados, até uma fogueirinha apagada, que foram utilizados pra fazer aquele chá estranho. O cheiro também é igual também, aquele cara de cru. Sim. Eu acho que é aqui que ela fazia o... Deu sucesso aí? Um 6 e 1. Sucesso. É, eu tirei nenhum. Nenhum. Nenhum. Ok, aqui sai, teve ali teve. O próximo vai ter ponto comercial. Se eu jogar o próximo, vai ter mais um comercial. Porque deu pra entender a partida. É, você, enquanto ela tá fuçando ali nas coisas que foram utilizadas pra preparar um chá, você encontra assim um local que a terra foi remexida. Eu pego ali. Dá uma cavucada, você encontra uma caixinha cheia dos ingredientes pra fazer o chá. Cheio dos ingredientes. Isso. E encostado num canto da mureta, virado para trás, atrás de uma moita, você encontra uma lousa com essas inscrições. É bom. E lê para nós. Atrás da mureta? Dentro do quintalzinho ali, né? Encostadinho na mureta, atrás de uma moita. Lê para nós. Ainda não. Ah, essa Apple é safadinha. É, eles estão lá com nós. Então lá dentro também. Você achou aí? Os Apple estão lá de fora. Você é a Coco e a... Eu tô pedindo alguns ingredientes ali pra mercearia que eu vou levar, tá? O Coco. Coconut. Oi. Vem pra nós quatro, tá vendo? A gente viu você indo mexer. A gente vai ver se eu vou puxar a florzinha. Nossa, eu queria que cada um vê. É uma lousa, tá escrito na lousa tudo que tá ali. Desenhado e escrito. Tem coisas que não vamos falar. Eu quero ver. E aí, Yuri, gostou da história? Isso é muito bom, isso é ruim. Sanhada. E aí, Bleidão, o que você achou ali? Ah, mano. Que ele queria ter sido escolhido. A Strawberry chegando. Olhando para essa loja, eu consigo entender, raciocinar alguma coisa, pensar em alguma coisa? Consegue, entender. Pode raciocinar à vontade, fica à vontade. Não é quem vai captar a mensagem. Quem é boa você tá feliz. Ela é ligeira. É. Essa parte é pra comprar. Ele pode ver isso daí. É isso aí. Por isso que eu jogo em DSTR. Ah, justo. Já que o Rio tá fazendo eu jogar mais de int, mas eu já é, o pior que isso aqui não vai ser minha sorte na mim, não. Chegou o puzzle, Jé! Hoje é, você tá lá dentro. Não, você já não tá lá dentro. Vou fazer uma coisinha. E aí, o Banana? Meu Deus do céu, esse quebra-cabeça tá muito difícil. Senhora, senhorita, senhorita, senhora, garoto, homem. Malvado. Os que são excluídos, por favor, foi de sacar. Por que policial? Tá, o policial também tá arriscado. Não, mas vai. Eu acho que aqui tá listado as pessoas que tomam refrigerante. Isso que eu pensei também. Mas os policiais. Não faz sentido a questão dos policiais estar arriscado. Porque a banana é uma policial e a banana é uma mulher que toma. Vai virar religião. Mas policial. Policial não é arriscado. Então, essa é a dúvida. Galera, a gameplay tá excelente, mas hoje eu vou ter que chamar um Uberzola. Não acredito. É, porque amanhã eu acordo às 7 da manhã. Nossa! Daqui pra frente começa a ficar difícil pra mas mim. Mas vê se vai demorar um pouquinho só, porque a gente vai almoçar. Não, também. Não, amanhã acorda às 7 e tal. Já tá acabando muito já, legal. O Jeff sabe que já tá acabando já. Tá terminando já. Tá lá, tá vendo? Tá. Aham, uhum. E aí, como é que tá aí? É uma lousa que tá nos fundos do mercadinho. Onde a Strawberry tava. Não, não, você tá lá fora com a Tânia. E aí? Entenderam? Quem entendeu, levanta a mão. Então, a gente tá. A única lógica que vem não faz muito sentido. Que, tipo, toma refrigerante. Mas não que faz não toma, mas né? Não faz sentido por causa do policial, tá arriscado. A policial toma. Então, e a banana é policial, ela toma. É, e a policial são Maria mulher. São todas mulheres, agora. Por isso, quase esse policial, essa teoria falhou. Será que é o segundo? Eu tomo refrigerante, eu não tomo? Sim, isso é policial. Toma. E as outras, é policial? Porque você não é pro seu nível algumas coisas. Pode ser. Todo mundo numa delegacia toma refrigerante. Todo mundo. Jeff, diga. Das minhas amigas que já são mães, que eu não sou, que meu marido é broxa, os filhos costumam tomar refrigerante? Os garotinhos? Sim. Eles tomam? Todo mundo na cidade toma refrigerante. Não, meu marido não. Seu quando marido, eu ofereci pra ele, falou, toma essa merda. Seu marido não. É comum homens recusarem isso? Ou é o caso específico? Você não sabe. Quero jogar? Você não sabe. É comum você cuidar do seu marido, não dos outros homens. Meninas. É desinformação. Desinformação. O marido de vocês, claro, para as casadas. Para as viúvas você também pode. Para as viúvas, mas... Sabe, as viúvas vão servir para alguma coisa. Vai assim. Servir. Olha, vai ficar servindo meu marido. O que que tem? No caso, o marido de vocês tomam e tomavam Sherry Lake, é? Não, até porque é uma bebida diet, eu imagino que os homens não tomam. Os maridos de vocês sabe não que tomam. Quase que é diet, tem dia. Tudo bom. Eles não tomam. E os filhos dos seus conhecidos, das amigas, as crianças. Só tem você, chefe, óbvio, da Eu não tenho filhos, né? Porque. Tá bom, a gente tem. As crianças são muito raras no lugar. Por motivos. Talvez seria uma permissão de entrada e saída no local? Talvez. É. Tem que fazer a pergunta certa agora. Mas as crianças. Não vai falar que vocês conhecem, então. Não tem tantas crianças. Pouquíssimas crianças que existem na cidade que vocês conhecem tomam refrigerante. Tomam cherry cherry. Eu não consigo rodar um dado aí pra tentar desvendar esse mistério? É, porque você falou crianças, não falou no gênero. Joga crianças. Inteligência. Criança, mulher, toma criança, homem. Eu tenho investigação, hoje eu tenho. Não ajuda em nada. Droga. Se alguém tivesse colocado memória e idética na ficha, ajudaria agora. Ninguém fez. Qual é a pergunta que você fez? Se eu consigo... Ela quer desvendar o enigma da lousa. Desvendar o enigma da lousa. Eu preciso tirar dois ou menos. Tem alguma coisa no outro lado da lousa? Não. Um sucesso. Um sucesso. Se o cara que não é... É que não tem essa informação, cara. Não tem. Ignora. Que informação? Pode passar pra elas em off. Porque a moça não foi para um reformatório? Um reformatório, vai. Ministério do Amor. Ministério do Amor? É. Será que não são alguma coisa relacionada a isso? Será que precisa não poderia? Tá, mas a banana teve um sucesso. Banana. Vem à sua mente. O momento em que a Strawberry beijou a Kiwi. E que as outras policiais entraram para deter a Strawberry. E vocês se exaltaram, tudo. Qual foi a reação que as policiais tiveram? O que elas fizeram? Contei. O que as policiais fizeram com você? Fala, pra me acalmar. Pra você ficar calma. Não. Fala que não. Elas falaram, senhorita, por favor, se acalme. O por favor é como se fosse uma palavra-chave. E aí depois elas falaram, senhoras, senhoritas, por favor, sigam para suas casas e não se preocupem com isso. Ah, eu acho que eu peguei. É tipo uma palavra-chave. É um hipnose, basicamente. É uma palavra-chave. Na verdade, não é isso que eu peguei, não. Outra coisa. É bem burro. Então você não pegou. Encheu a mão. Encheu a mão. Eu peguei da nada. E aí, o que vocês fazem? É como se fosse comando. Eu faço essa informação para elas. Ok. Informação comum. Vocês estão no mercadinho ali ainda. Acho que a bebida faz a gente seguir ordens. Que faz a gente entrar no mais suscetíveis. Vocês estão dentro do mercadinho? Não, nos fundos do mercadinho. Nos fundos, né? Fundos do mercadinho, né? Ah, agora. E vocês estão lá fora. Abre a porta do mercadinho. É a porta dos fundos. Venha, venha. Moças, tá tudo bem aí? Vocês precisam de alguma coisa? Posso ajudar em algo? Não, senhora. Ah, a senhora poderia, por favor, só mudar a privacidade. Claro, pois não. Viu? Por favor, funciona. Viu? Tá certo. Ah, eu abro a porta e eu falo assim, por favor, volte aqui. Ela tá andando normal. Por favor, volte aqui. Senhora, não, senhora, tem que falar senhora. Por favor, volte aqui, senhora. Pois não. A senhora teria uma água para nos oferecer? Por favor? Claro. Cara, aqui amo a cidade. Vem e traz água e serve água para todos vocês. Muito obrigada. Senhora, você vai poder fazer 10 agachamentos? Claro. Vou parar de ir. Isso. Muito... Senhora, por favor, pode ir embora. Pois é. Eu encosto a porta e falo, por favor. Desvendamos um mistério na cidade. O que está acontecendo aqui? Vamos é uma lavagem cerebral? Exato, é exatamente essa A frase. Uma lavagem cerebral. E agora vão dominar tudo? Vou... Que isso? Essa aí é pô, é terrível. Não, mãe, pô, a gente precisa libertar essas mulheres. Mas é, precisa ter cuidado. Eu sou favor. Eu viro pra Apple. Eu viro pra Apple e falo assim, senhora, por favor, cale a boca. Teste a fazer. Parece que o chá realmente faz a diferença. Assim. Da prancheta ali, da lousa. Que teste? De todas nós, quem tá funcionando? Meninas, eu tenho uma ideia. Eu sou a policial. Meninas, por favor, sentem-se. Todo mundo de pé. Eu não sento. Senhoritas, por favor, sentem-se. Não. Senhoras, por favor, sentem-se. Todas vocês jogam um teste de vontade. Quem tomou uma dose... Danilo. Só uma dose? Ah, dois dados. Quem tomou duas doses? Três dados. Quem tomou três? Quem ainda está sob efeito do refri? Ninguém. Ah. Recebendo uma ordem direta de uma policial? Eu. Coco, senta. Quem tomou três doses? Tá de boa. Ah, eu tomei, Jenna. Eu tomei. Tomou duas? É, com meu marido depois. Ah, né? Então rola o teste com três dados. Tomou com o marido e com o marido fora do jogo. É. Que sorte, hein? Mais ou menos. É mental, é menos. Menos é um crítico negativo. Você sentou. Danilo sentou. Sentou? Ele tirou um 5. Ok. Pineapple olha pra você e senta. Meio que robotizada. Duas doses, três dados, né? Duas doses, três dados. Três doses ou mais, não joga. Comercial, vai vir. Joga três dados. Tem quanto de atributos? Você tem duas falhas críticas e um sucesso. Não, dois, porque um. Tem um sucesso, duas falhas críticas. Pois é, ele teve dois, seis e um. Pô, não veio comercial agora. Ok. Quem é esse? A Apple, ela dá aquela baixada e levanta, baixa, levanta, fica meio na indecisão ali. Então eu viro pra Apple e eu falo assim pra ela: Apple, senhorita. Senhora, por favor, faça mais chá para nós. Eu não sei se ela tá seguindo ordens ou não, então eu falo isso para ela, que eu quero que ela faça mais chá. Levantei o bagulho que eu comprei da mulher lá. Demorou. Já ok, já faz ali. Tem utensílios ali. Você acende uma fogueirinha ali e faz mais chá. E na hora que isso acontece, eu falo, senhoritas, por favor, tomem esse chá. Toma o chá. Eu pego o copinho e levo até então, É aquela situação, né? Vocês vão rolar teste pra obedecer a ordem dela. É, porque ela falhou no último. Mas se vocês quiserem, vocês podem tomar de livre espontânea vontade também. Sem fazer teste. Pra resistir, tem que rolar teste. Vai ser então eu não... Você falou pra gente o quê? Vamos jogar aí o quê? Tomar o chá. Tomar o chá? Joga dois dados? Tomou? Toma dois dados. Não, eu não tomo porque eu não segui a ordem, mas ela perdeu no último. Eu perdi a última, tomo. Você quer tomar? Não. Não? Então joga o teste. Você tomou duas doses? Uma só. Uma só? Então joga dois dados, normal. Eu vou tomar. Tomou. Comercial, calma aí. Tomou. Você tomou sem esforçar? Ah, não fazendo nada, né? Eu já tô ali. Eu tomei duas doses, então vai sair tirando sucesso. Vai tomar a terceira ou vai resistir? Vou tomar a terceira. Tomou a terceira? Eu até tá, eu tô bagulado. Eu tomei duas lá. Tomei duas ontem. Ok. Blau, blau. Vocês tomam... Vem a ânsia, e assim, conforme um vocês extremo. Vão tomando, a ânsia ela vai diminuindo. Eu tomei. Vocês vão se acostumando com isso. Tomei um crítico negativo. Tomou mais uma dose. Eu fui um garoto malvado. E aí eu dou mais uma ordem pra elas, como policial, eu falo, senhoritas, vocês poderiam colocar o dedo na ponta do nariz? Quem tomou três doses? Tomou duas. Rola um teste com três dados. Tomei duas também. Rola um teste contra ele. Você não tomou agora que a Amanda falou pra nós tomar? Não. Então, é mental? Mental. Você tem dois, Eu tenho um crítico positivo e um normal. Ok, resiste e não põe o dedo no nariz. Você tem três dados? Você tem três dados, só gente. Coco? Vou descobrir agora. Coco? Coco também resiste e não põe o dedo no nariz. Aí todo mundo tá. Aparentemente esse chá é o que nos livra dessa lavagem cerebral. Mas quem vai fazer agora? Que forma que seja isso. O problema é que dá um ranço dos maridos que você não tem noção. Você não não viu nada. Meu marido tá é por isso que eu não sou casada. Meu marido tá fudido. Pois é. Agora sobrou do que ela fez? Sobrou? Ela fez bastante? Tem duas doses ainda. Tem um amigo ali carregando na bolsa. O que vocês fazem agora? Eu pego, eu entro lá no... Eu quero... Pular. Tem armas, tem armas. Chama a veia e fala pra eu beber. Então, é isso que eu pensei. Mas a parada é o seguinte. É, as pessoas têm que tomar duas doses, pelo menos, pra ficar... Ah, não paga do jeito. Pede duas vezes? Eu vou, não vou chamar ela, não. Vou chamar todas as mulheres que estão dentro da vendinha. Mas tem pretendo... Vamos lá. Fala, senhoritas, venham aqui, por favor. Não, todas elas vão. Todas elas vão. É mais fácil. Elas vão no fundo da loja, todo mundo ali. Na loja. Tá cheio de mulher do seu lado ali. 10 pessoas? Hoje, 23, né? Eu peço pra eles falar assim: fiquem dentro da loja. Por favor. Pra não ficar tanta gente lá fora pra ter alguma coisa pra acontecer. Aí eu pego. Eu não vou pra São Paulo, não tô muito louco. Fala pra ela assim: por favor, senhoritas, tomem duas doses cada uma desse chá. Pois não. Muito louco. Elas tomam. Vomitam e pegam, tomam outra dose, vomitam. Ai, minha mãe, tô muito louco. Tomam as duas doses. Tomam as duas doses. 8 da manhã. Senhoras, vocês poderiam, por favor... Senhoritas, vocês poderiam, por favor, imitar um macaco? A minoria delas imita um macaco. A grande maioria. Mas a maioria... Por que isso? Não faz o menor sentido, que ridículo. Ok. Você vê que vai tirar nas suas casas. Ah, com licença, vou pegar. Gente, tá, gente. Na hora que elas vão saindo, eu espero que as minhas amigas vão pegando uma por uma pra explicar a situação aí, pra gente criar uma resistência. Sabe já fazer, né? Nossa, mas a gente tem que fazer isso no nosso bairro. Tá no bairro do lado. A gente tem que começar no nosso bairro. Mas eu acho que a gente pode criar uma resistência daquele bairro também. Calma, faz cada vez, papai. Meninas! A gente já tem que ter. Eu quero ver se funciona. Senhora, eu preciso fazer um experimento. Não vai fazer no meu mercearia. Eu tenho ingrediente. Pode falar, senhora. Por favor. Eu falo assim. Por favor. Eu fui um garoto malvado. E eu preciso que todas vocês calem a boca. Você falou isso? Uhum. Banana? Sim. Rola um teste de vontade. Ah, e essa. Com 3 dados. Essa é pra policial específico. Quando você fala que eu fui um garoto malvado. Com 3 dados. Eu tenho que tirar mais ou menos? Menos. Entendeu? Vamos testar agora essa parte. Eu tirei um sucesso crítico e um. Uma falha crítica. Falha crítica. E nenhum outro sucesso. Um sucesso crítico e uma falha crítica. Se acertar essa aí, você desvendou o joguinho, velho. GG. Só que tá. Que teve a mão, que teve a... Vocês veem a banana, ela se contorcendo. Se coçando. Banana, você dá um comichão assim. E aí vocês veem a banana. Ai, desabotoando os botões da blusa. Meio que deixando os peitos meio que à mostra. Que isso, banana? Banana, nesse momento você tá uma devassa total. Vamos quebrar o tabu. Isso que aconteceu pra mim. Que sei lá, eu vou pra cima na primeira que eu vejo lá e começo a beijar ela. De maluca! De maluca! Não, calma, calma. De maluca! Calma. Vamos quebrar o tabu. Você queria fazer igual ela. Tem uma forma, mas teve um sucesso também. Dá pra você resistir, mas você vai desabotoando e percebe que você tá fazendo caca e joga um teste de... Resistência? Eu quero... A hora que ela começa, eu quero ajudar ela. Amiga, você tá bem? Aí eu abraço com amor fraterno e não amor do tesão. Amiga, você tá bem? Tá tudo bem com você? Isso te acalma. Joga um teste de inteligência. O que você tem de vantagens aí? Vixe, é só um idoso. Vantagens e desvantagens. Vantagem, investigação e carisma. Desvantagem, ingênua. Isso aí, higiene. Higiene vai ajudar nessa hora. Outra, higiene ajuda nessa hora. Hein? Ajuda. Vou jogar 3 dados. Joga 3 dados. Você tirar mais ou menos? 1 e 2. Sempre menos. 1 e 2. É, foi o oposto. Mano, ele colocou 2, nem usou esse atleta. Nossa, nem um sucesso. Eu vou quebrar a regra. Como tá recebendo um abraço, pode jogar mais um dado. Joga mais um. Senhor, foi pelos anjos. É uma falha crítica. Beijo. Que abraço, caralho. Hoje vai ser a você vai dar abraço pra mim, né, pai? Melhor pra você. Você sente um desconforto na sua mente, alguma coisa que você não consegue lembrar. Mas talvez alguma outra policial consiga. Você não consegue. Ok. Quando eu vou chegar naquela delegacia e falar isso, vai deixar o carro estourar. Aí eu pego então, eu vejo aquela que tá acontecendo ali. Eu quero sair daquele lugar com esse pensamento de, tipo, talvez alguém consiga me ajudar a desvendar esse mistério. E aí eu vou saindo da mercearia, eu paro na mercearia. Bota e fazer um panelaço lá no mercearia. Vejo se tem uma cafeteira. Porque eu vou jogar mais do negócio que eu tenho lá com café e vou levar pra delegacia. Ok, tem. E ainda falo pra minha amiga, Apple, tá Apple. Panelão. Caça muito. Panelão. Panelão. Panelão. Panelaço. Sozinha? Oi? Sozinha, acompanhada? Pra ir pra delegacia, eu acho que eu tenho que ir sozinha pra entrar lá dentro. Não sei. Pode. Pode, vocês podem ir. Disso, se alguém quiser ir comigo, fique à vontade. Bom, galera. Ok. Nossa, galera, vamos sair cedo. Você vai fazer poção. E ele vai fazer sozinho, a gente tem que se dividir. Alguém tem que ajudar essa coitada. Não, se vira, porque eu sou atleta, eu sou da treta. Nossa, eu vou pra treta sozinha. Elas querem fazer delegacia. Ok, alguém quer ficar com a Apple fazendo poção? Não, deixa se virar. Então a Apple tá fazendo poção. Não, a Grapple fica. Não, eu vou até elas. Eu chego lá e eu falo assim, amigas, o que vocês têm na cabeça? Vocês querem ficar de galinha. Vem aqui, tira a mão de mim, sua cadela. Vamos pro outro mercado. Escuta o que eu tô falando. Tá baixando dele. Escuta o que eu tô falando. Aí eu começo a chorar. Chora, vai. Chora. Por quê? Tá uma desgraça acontecendo. Vocês querem ficar aqui cozinhando. Olha aqui, a gente vai bem. Fazer mais esse negócio de as mulheres se libertarem. Vai ser no outro mercado dela. A gente vai ficar controlando as pessoas. Jeff. Aonde é que fica? Eu com 4. Eu consigo saber onde é que fica o sistema de água da cidade? É o melhor jeito de você atingir todo mundo de uma vez, eu concordo. Sim. Mas você imagina a cidade toda muito. Mas você imagina o tanto, o tamanho da coisa que a gente vai ter que fazer. Tem que ser uma coisa muito grande pra fazer. Mas a gente pode fazendo que nem eu fiz com o meu marido aos poucos. Mas exato, mas aí a gente pode fazer o quê? A gente pode fazer a Apple vender algo diluído na mercearia dela. E é mais tranquilo do que você aí ir só as mulheres vão beber, os homens não vão. Fazer os ele dois. Fazer o chá que ela tava querendo fazer, só que a gente faz diluído num suquinho. No cafezinho. É, o problema de colocar na água que todo mundo toma. Até os maridos. Na mercearia. E se a gente misturasse refrigerante? Exato, é isso que eu pensei. Mas não tem como, eles vêm fechados. É melhor colocar na água, porque na água vai ir pro refrigerante. Não, mas aí tem que ser na água. Mas no nosso distrito, a gente pode pegar uma seringa. E furar o vidro da garrafa. Motherfucker. Pô, bota uma seringa aqui. Motherfucker. Não, mas ó, se a gente abrir. Uma bloquinha pra furar. Se a gente abrir a tampinha, dá pra recolocar. Mas vai sair o gás dela. Mas é pouquíssimo. Ninguém vai achar que vai furar. Na sede, você nem repara. Ok, vocês estão discutindo isso no caminho. Chegou na delegacia. Eu vou entrando na delegacia com a minha garrafa de café. Falo para as meninas. Banana. Oh, você trouxe mais café? Que delícia. Eu trouxe. Por favor, cadê a xícara das minhas queridas aqui amigas está. E companheiras? E vou servindo todo mundo. Elas vão tomando. Ok. Vocês fazem... A gente está junto? Sim. Vocês fazem alguma coisa? Então, vamos conversar. Esse com esse. Por favor, eu mostro o meu banheiro para ela. Fala, é dali, ali, ó. Pode ir. Ok. Eu quero ir no banheiro, amor. Mas é que é uma coisa que me disse aqui, que eu tô pensando. E eu quero... Você sabe quando você se olha no espelho? Uh-huh. E você tenta puxar uma memória? Uh-huh. E eu quero... cada um, por que que eu tenho aquela sensação que tu me disse? Puxar da onde vem aquilo? Tá. Quero tentar lembrar, mas... Joga um teste de mental. Tem vantagens que te ajudam. Hã? Tem vantagens que te ajudam. Não, eu sou dissimulada e... A ficha tá na sua mão. Não tá, eu fechei o aplicativo, né? Quatro. Faltou... Você é quatro? Eu joguei dois dados. Ah, tá. Pelo empenho, pela situação, conhecimento que você já tem, joga três. Você se lembra o que a Strawberry sussurrou no seu ouvido? Oh, ela sussurrou pra você. Senhorita, podemos continuar diante de onde paramos, por favor? Porra. E aí você se lembra de quando vocês se beijaram na escola de boas maneiras. E a Strawberry foi expulsa. Que safada, lésbica! Eu falei, desde o primeiro segundo eu falei, uai, beijou você? Que coisa, não? Mais que isso. Strawberry foi expulsa. Você era mais recatada do que a Strawberry, que era mais era problemática. Mais... Você era assim, mais disciplinável. Você se lembra de um homem chegando para você e falando: senhorita, esqueça tudo o que aconteceu aqui. Por favor. O hack da cidade. Por favor. Senhorita. Obrigado. Você não guarda segredo. Só lembrando assim do seu defeito. Boa, boa, mas boa. Mas eu também não sou idiota, não vou contar nada pra meu policial, né? Ok. Fora banana. Não, calma, fora, eu tô lá no banheiro. Essa coisa, não, tipo, mas foi no banheiro. Você lembra quando eu dou uma batida na porta assim? Você fez, você lembrou assim, eu sou lésbica. É diferente. Saem dois homens de lá de dentro e eles agarram você. Eu quero tentar... E ele já começa, senhorita, deite-se no chão, por favor. Eu quero tentar empurrar ele pra trás. Eu tenho atletismo e tenho dois. Ok, são dois caras, então são dois testes. Você precisa de dois sucessos nesses testes. Joga aí seu atletismo. Então, duas três vezes. Dados. Três dados. Eu já vou rodar duas vezes. E aí, sai da outra porta, saem mais três caras. Uma porta à frente de vocês, abre uma de cada lado, saem quatro caras de cada porta. Saquei. Assim, não se aproxima não, parceiro. Eu quero fazer uma play, Jeff, a hora que eu puder. Senhorita, baixa essa arma, por favor. Eu no primeiro tirei dois sucessos. E... Que isso, que foi baixo. E no segundo eu tirei dois crítico bom e um normal. Então, ok, você consegue empurrar eles, se desvencilhar deles. Eu tava com a arma na mão, eu conseguiria apontar então pra eles logo em seguida, como eu faço três de mim. Tá, consegue apontar. Aí, consegue apontar. Né? Você tá apontando pra um deles, vocês estão todas cercadas. Tá? Tem 4, 8, 2, 10, mais 3, tem 13 caras cercando vocês. Aí eu vou virar pra eles e vou falar assim, senhores, por favor, não se aproximem e nos deixem passar que nós queremos falar com vocês. Senhorita, isso não é possível. Cansei. Você atirou num? Atirei. Ele cai no chão, paf, ele... Senhorita, eu assim, senhores, por favor, com licença. Não, não, calma, calma, vamos conversar, vai ficar tudo bem. Vocês vão querer cair quantos anos a gente passar? Vai ficar tudo a bem. A gente já cansou disso aqui. Garotinho, por favor, ajoelhe no chão. Garotinho, olha aí. Sabe muito. Todos eles estão ajoelhados no chão. Joguei agora. Estão todos ajoelhados. Jefferson, senhoritas, por favor, deitem no chão. Rendam-se. Garotinho. Eu vou na frente dele. Eles têm armas, amor? Eles não. Têm armas. Não tem? Não tem. Eu vou na frente dele e boto o revólver. Gatinho, por favor, pega essa arma e bote uma bala na sua cabeça. Que simples. Eu vou pegar a arma, boto na frente do outro cara. Garotinho, por favor, bote uma bala na sua cabeça. Mão trêmula suando. Eu pego a arma. Eu pego a arma agora e eu entrego na mão de alguém. Eu falo assim, é a vez de vocês. Eu canso do que ele tá fazendo ali e atiro do que eu tava mirando também. Okay. Mandam tudo eles se matar também. Um a um, os caras estão vestidos como se fossem enfermeiros. Tá? São caras musculosos, troncudos. Um a um, eles obedecem as ordens de vocês e tiram a própria vida. Eu chego no Coconut. Na frente da porta do Coconut. Coconut é o G. Eu sou o Coconut. Pelo amor de Deus. Vou matar ele. Cogswell. É o Coconut. Chega na porta da sala dele e eu abro. Ok. Vocês abrem a porta e vocês escutam. Uma metralhadora apontada na direção de vocês. Sejam bem-vindas, senhoritas. Senhor? Por favor, acalmem-se. Estamos calmos. Você não viu a gente nervosa ainda. Todo mundo rola um teste de vontade. Dois dados. Dois dados. A menos que vocês tenham alguma vantagem. Não, eu não. Eu sou chorona. A gente é abaixo, né? Abaixo da metralhadora. Hã? A gente é abaixo, né? Manipulação ajuda? É um teste do quê, Jeff? Vontade. Vontade é dois dados, é pra baixo ou pra cima? Investigação, carisma e gema. Nada funciona, né? Nada funciona. Vontade é pra baixo. Pra baixo. Então, eu não tive sucesso. Dois normal. Dois dados? Dois dados. Abaixo de quatro, eu tive um sucesso. Dois dados também? Um sucesso. É tudo abaixo? Tem que ser abaixo. Tem quatro, né? Não, ela não tá. Na boa, Jeff, ele teve dois sucessos e um deles foi crítico. O doidão. É. Mas ele nem tá lá também. É, então não sei se ele é, mas tem que tava meio furtivo atrás de você. Vocês se sentem compelidas pela voz desse homem, um velho caquético, com aquela jovenzinha de 18, 19 anos. Vocês se sentem compelidas a obedecer e se acalmarem. Mas vocês chacoalham a cabeça e conseguem resistir a essa espécie de feitiço psíquico que ele eu pego uma tem que colocar da em vocês. Do chá que tem comigo, dou uma golada na frente dele. Boa! Ele tá com uma metralhadora apontada na direção de vocês. Senhoritas, por favor, acalmem-se. Garotinho, por favor, abaixa a metralhadora. Ora, banana. Isso não funciona em mim. Ok. Eu sou o chefe aqui. Vocês acham que essas coisas vão funcionar em mim? É claro que não. Antes de tentarem qualquer estupidez, essa arma aqui é capaz de disparar 300 balas por segundo. O suficiente para matar qualquer uma de nós. Para fazer picadinha de cada uma de vocês antes que vocês sequer cheguem a mim ou puxem os seus gatilhos. Eu quero primeiro de tudo conversar com vocês e explicar a situação. Só quer entender o que tá rolando. Computador, ligar monitores. Atrás dele tem uns quadros pretos. Eles se acendem. Vários. E começa a mostrar imagens para vocês. Imagens do mundo. Do mundo fora da 3D3N. Vocês veem um mundo estranho com prédios com altíssimos, com máquinas voadoras. Um mundo com máquinas no espaço. O que é isso que você tá mostrando? Olhando a Terra de fora. Tem tipo redes sociais, redes Instagram. Redes sociais, mostra bolsa de valores, mostra guerras, mostra navios gigantescos transatlânticos, mostra ônibus espacial, mostra veículo Tesla sendo dirigido sem motorista. Autônomo. E ele, com a arma apontada para vocês, ele fala: vejam nos monitores atrás de mim. Esse é o mundo lá fora. Esse é o mundo real. O mundo de 2025. Não, nós não estamos em 1920. Estamos 100 anos depois do que vocês imaginam. O mundo lá fora enlouqueceu. Há guerras. E está cheio de comunistas por aí. Então, eu criei um mundo perfeito aqui dentro. Aqui, vocês são felizes? Tem todas as regalias que vocês necessitam. E os homens, os cidadãos de bem, eles podem ter a vida que eles tanto querem, com as esposas perfeitas aqui. Feliz é uma palavra muito forte. Feliz pra quem? Só pra eles? Vocês também eram felizes, até tomarem esse suco estranho aí. E desde quando ser estuprada é uma coisa de ser, digna de ser feliz? Pois é. Ora, todas vocês gostam disso. Admitam. Tá doido? É claro que não. Pineapple. Os homens lá fora, eles pagam muito bem para terem acesso às melhores esposas. Vocês. Você nem tanto, Banana. Você foi uma das rebeldes que tivemos que reprogramar e transformar em policial. Mas você serviu bem ao seu propósito, de certa forma. Então o mundo aqui é um mundo perfeito. Mano, dá uma olhada em volta assim. Eu tenho uma proposta a fazer a vocês. Tem outras portas ali? Não. Eu posso tentar me aproximar dele? Opa! Tenta a sorte. Cuidado, aí. Cuidado, é. Cuidado. Tenta a sorte. Vai, pode. Não, vou devagar, vou andando. Vai seduzindo, vai seduzindo, vai seduzindo. Pare. É, joga a sedução. Eu tenho uma proposta pra fazer pra vocês. Eu lhes ofereço duas opções. Ok. Eu mando vocês de volta pro recondicionamento. Vocês esquecerão tudo isso e voltarão pra suas vidas felizes e perfeitas. Se eu não quiser. Sem lembrar das coisas que vocês... que aconteceu com vocês. Se é que elas incomodam tanto assim. Ou ele faz assim, ó, e chuta, vai rodando como se fosse uma carta de baralho, tá? Só que mais rígida, um pouquinho mais espessa, para diante de vocês. Peguem este cartão. Eu acho. É um cartão que dá acesso à saída daqui. Com ele vocês podem tomar o trem e ir lá para fora e sair daqui e ter a vida que vocês quiserem fora da cidade. Blade, fica não. Ainda terminando, ainda tá falando com o último boss, para de ser bunda mole, mas 10 minutos. Tem que vomitar mesmo. Eita, fica tomando suco. Vai suquinho, ali no né? Banheiro, ali na privada, ali abraça a privada. Nossa, zoei o estômago. Olha lá, Blade, melhor, cara. Zoei o estômago, tô ligado. E fez a play furtiva dele. É, o que você vai fazer com a play furtiva? Ela vai ficar boa. Tchau. Tchau. Não. Então, ou vocês voltam à vida feliz e perfeita que tinham, ou vocês podem ter a vida que vocês quiserem naquele mundo horrível, cheio de guerras e loucura e comunistas lá fora. O que vocês escolhem? A gente pode conversar um pouquinho antes? Diga o que vocês querem. Não, conversar entre a gente. Conversem, fiquem à vontade. Pode ser, a gente pode... Ele pode. Então, fiquem aqui. Não, a gente quer um pouquinho. Sob a mira da minha arma. É mais seguro. A gente não vai estar nem perto de você. Ah, mas vocês podem querer entrar atirando depois. Não sou tão estúpido assim. Mas vai continuar uma arma apontada pra gente, né? Não vai fazer tanta diferença entrar e sair. Mas aí a diferença é que vocês podem ter a vantagem da surpresa. Eu não quero ter surpresas. Você não tem câmeras? Não gosto de surpresas. Você nem não sabe disso. Você não tem vigias, já que tu tem vigias no mundo? A gente matou eles. Sim, eu tenho. Então, não vai fazer diferença, você vai saber. Então tá bom, podem sair. Okay. A amiga de vocês, se vocês quiserem, vocês podem levá-la com vocês. Ela está no porão. Partam com o trem e nunca mais voltem pra cá. Ou sofram recondicionamento e voltem às vidas que tinham antes. Ou virem carne moída. A escolha é de vocês. Amigas, desculpe. Não, calma. Calma. Fique tranquilo. Calma, Coco. Vocês saem? A gente sai. A gente puxa a Coco pra fora. Não, fecha a porta. Fecha a porta. Você vem com a gente ou... Não. É rapidinho, Coco. Coco, não faz cagada, Coco. A gente puxou você, Coco. Ah, Coco, não quer tem sair, não. Que não vamos deixar uma lá. É verdade, vamos deixar uma lá. Não, a Coco vai fazer merda. Ah, não. Uma sozinha não pode. Uma sozinha não. Eu não quero sair, não. Não quero sair, não? Como assim não vamos sair? E aí? Esse cara tem que resolver. É verdade. Eu acho que tá com uma metralhadora. Eu acho que foda todo mundo sair. Ele tá com uma metralhadora. A gente vai dar um jeito. Não, mas esse cara pode fugir. Joga aí, ele tá um velho. Joga. Mas ele sabe todos os atalhos do local. Não vamos sair, não. Puta, deu 1% de bateria. Vai. Só jogar. Aqui, ó. Com sucesso. Jogar o quê? Pra que sucesso? Pra convencer o Gia a sair. Ih, eu não consegui sair. iPhone. Saiu? Vai carregar? Acabou. Saiu. Ok, vocês saem da sala. Vocês fazem. Você mudou. Assim, A questão é a seguinte: vamos voltar, Bruno. Ficar lá dentro, ele vai metralhar a gente. É o que ele falou da surpresa. A gente não precisa ter uma entrada surpresa. Só tem uma porta pra entrar ou sair. É só ele não sair. E a janela? Ele vai pular. É. É o segundo andar. Não tem janela. A gente pode recondicionar qualquer um aqui agora. Tá. Você não sabe se tiver uma possibilidade. Ele é a autoridade máxima. Ele sabe todos os atalhos. Só não funciona nele. Só que assim. Ele mora na ilha. Então, só que assim. Eu não sei se eu tô maluca. Enquanto eles estão conversando, eu quero olhar as redes dos povos do ver o que eu encontro. Não tinha uma mulher lá dele? Não, é embaixo. É aqui, aí recebeu nós. Tinha uma mulher do lado dele? Tinha uma mulher lá embaixo. Lá embaixo, Jé. Ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Eu achei que tinha uma mulher. Não, ele tá sozinho. Ainda bem que você me tirou de lá de dentro. Ele fazer uma merda. Ele tá sozinho. Produto de limpeza não, porque lá em cima são quartos que você encontra. Pode tacar fogo da casa. É isso que eu quero fazer. De novo. Eu sou piranha. O não, gente vai matar ele? Se alguém chegar a gente tá na ilha. A gente fala pra todo mundo sair daqui. A gente entrar. E a gente bota fogo na casa. A gente leva todo mundo pro trem. Não tem problema. Será que na velocidade dá pra sacar a arma e atirar? Eu posso ser que ele atire primeiro. Ele tá na reta da porta? Vocês precisam de uma distração? Vocês preferem entrar nos quartos? Mas a gente não quer que você morra, Coco. Também vou morrer. Nem que você tem. Já perdemos muito. Enquanto vocês estão decidindo, eu vou descer, correndo, tentando achar o porão pra ver se pega isso lá. Eu pego a pistola e miro com a porta. O que vão fazer. A banana desce, acha a entrada do porão, vai lá e tá lá a Strawberry olhando pra uma tela. Uma televisão zona passando um monte de imagens com ordens pra ela obedecer. Você fala que você vai falar? Refrigerante. Eu falo então, vigia a porta, por favor. Eu pego a pistola e miro pra porta e fico pensando. Eu consigo vou ter com uma você, lembrança da reta que ele tá da porta? Mas consegue. Né? Essa é a posição que ele tá. Eu quero abrir a porta na minha frente e pedir pra todo mundo sair do corredor. Vocês saem? A porta dele, sabe? Não, não, eu pego uma porta dos lados, abro e peço ele sair do corredor. Ok. Eu quero mirar para a porta e dar um tiro bem na reta onde imagino que ele esteja. Okay. Olha aí, garota! E todo mundo sai do corredor? Eu espero ele sair. Estão lá embaixo. E aí eu quero ir sempre procurando ver se eu acho algum produto de limpeza, principalmente alguma coisa que eu possa tacar fogo. Certo, quando você chega lá embaixo, encontra. Você sai, álcool, né? Tem um chão de gás, álcool, gás. Então, tá bom, já pega essas coisas. Abre, fecha a janela, sabe? Você dá um tiro. A bala bate na porta e ricocheteia na porta. Bate no teto e cai no chão. Blindado. Escuta alguma coisa lá de dentro? Escuta alguma coisa lá de dentro? Você escuta no ambiente. Tola, Kaki, essa porta é blindada. Tiros não vão me atingir aqui. Percebi. Eu vou salvar a Strawberry lá, na hora que eu vejo. Fico só jogando na porta, então meio que de canto ali pra não. Você não sabe, né? Tem câmeras. Como ele sabe quem atirou? Tem câmeras. Isso aí. Sabe que é uma câmera? Isso aí dá pra vocês deduzir. Da mesma forma que ele mostrou as imagens do mundo naqueles quadros estranhos, ele deve ver vocês naqueles quadros também. Embora vocês não conheçam o que é uma câmera. A gente não faz ideia do que é uma câmera. Não, na verdade, vocês até fazem ideia, porque já tem cinema. Já tem televisão. Né? Televisão não. Televisão não. Televisão só 1950. É. Mas já tem cinema. Okay. Vocês têm noção. Vamos lá. Que pega esse salva a Strawberry e vamos. Me matar não vai adiantar de nada. Pois eu já acionei os meus subordinados. Se vocês me matarem, um exército já está a caminho daqui. Não tem como eles entrarem aqui. A coisa será muito pior. Será um banho de sangue. São ilha. Será um banho de sangue. Todas as mulheres aqui morreram. Não tem como eles passar pra ilha porque a lancha tá. Ele tá em uma ilha? Tá numa ilhinha. Mas tem um trem que eles chegam e encontram a sua velha, tá lá sendo condicionada, tá amarrada, né, e olhando lá pra uma tela. Bom jeito de, sei lá. A gente quebra a tela. Quebra a tela. Quebra a tela, vocês conseguem desamarrar ela tranquilamente. Né? Então, lá. Strawberry. Senhorita, lembre-se de tudo, por favor. Aí ela. Kiwi. Strawberry. Ai, que kawaii. Vamos lá dar um abraço nela. Ela abraça você. O que aconteceu? Onde eu estou? Eles estão tentando te fazer lavar cerebral de novo. De novo? Não. Temos que fugir daqui. Você tem algum plano? Como você fez isso? Quando ele fala, ele corta a casa inteira ou não? Não dá pra você saber. Se a pessoa acaba com a play, aí a gente não volta. Dá pra você saber. Meio que quando ele fala ali, não dá pra saber. Ele fala lá em... Quando vocês estão lá embaixo, falou e ecoou lá embaixo. É lá em cima. E agora tá ecoando lá em cima. Então, teoricamente, ecoa em tudo. Ecoa. Eu pego e desço, então. Ele falou... Bota um fogo aqui. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou sair da ilha. Então eu preciso que alguém venha comigo pra trazer o bote de volta. Eu subo até onde eles estão na escada. Ok. Deixo o que eu encontrei de álcool ali e vou com ela pra trazer o bote de volta. Não, eu vou lá e falo. Ok. Vocês escutaram o que ele falou agora também? Sai. Hã? Vocês escutaram o que ele falou agora? O quê? Que ele chamou reforços que estão vindo pra ilha? Agora? Que falou que vai ser um massacre aqui nessa ilha se eles chegarem. Todas as mulheres vão morrer? Então a gente tem. Na cidade. Todas na cidade vão morrer? Todas na cidade vai ser um massacre se eles chegarem. Palavras do velho. Quase. A única saída é todo mundo fugir e matar ele. Você pegou o cartão, não pegou? Cartão. É, eu peguei. O cartão do chão. Eu peguei o barco. Saiu daí. Saí. Vai sair da ilha, né? Agora? É, vou sair da ilhinha dele e vou pras casas. E vou bater, falar com a moça. E vou falar assim: senhora, por favor, lembre-se de tudo. Por favor. Mate seu marido. Nós vamos sair dessa ilha. E vou falar isso em cada uma das casas. Nossa, em cada uma das cada casas? Cada uma das casas. E aí, tipo assim, aconteceu numa casa, eu vou falar pra moça me ajudar em falar em outra. E aí a gente vai fazer senhora, um efeito por favor, multiplicador. Vá na próxima casa isso, e diga, senhora, por favor, mate seu marido. Caraca! Mas sem fazer ela lembrar. Ela precisa de dois mas minutos. Mas ela lembrar de tudo. Mas mesmo se ela vai lembrar de tudo, ela ainda tá condicionada. O descondicionamento vem com o chá. Mas pode porque ela tem que se desintoxicar. Então é, lembre de tudo e mate seu marido. Só que o problema é, pra ela esquecer de tudo, é só com ela ser hipnotizada de novo. É. Você dá o start. E aí, poucos minutos depois, mas você começa a escutar gritos, vendo portas sendo abertas, ouvindo o som de batidas nas portas próximas. E mais gritos. E os gritos de horror e de morte dos homens vão se espalhando por toda a cidade. Morte aos homens. Eu sou lésbica mesmo, foda-se, pra mim vai sobrar. Enquanto isso, vocês na mansão do Bogos, eu tô falando. Tá sem pinto, né? Ah, então, beleza, eu te ensino a ser lésbica. Eu pego o galão que ela deixou com nós, subo pro segundo andar de volta, encontro com as duas. Com a Coco. Coco. E com a outra aqui. Painel. É tacar fogo em tudo agora. E ir embora, pelo que elas falaram. Vocês começam a jogar fogo? Eu começo a jogar gasolina. Não tô feliz com fogo. Eu consigo jogar gasolina na frente da porta. Não tô feliz. Eu tô jogando ali gasolina. Ok. Pelo corredor. Vai morrer. Beleza. Vocês ateiam fogo na mansão. 1920 já tinha... Não, 2020. 2025. Quando vocês ativam, ateiam fogo, começa a subir fumaça. Dispara chuveiros no teto, começa a chover e extinguir as chamas. Que merda, mano. Relaxa, agora a gente tem uma legião. Eu faço. Enquanto ela vai fazendo essa play, eu vou pro outro canto. Vou pra umas casas mais afastadas. E eu bato nessa casa e eu quero conversar com o marido das esposas. E eu faço isso em umas 4 casas. E pra todos eles eu falo: garotinho, por favor, você pode me ajudar? Já no primeiro ele fala: que história é essa de garotinha? O que você tá fazendo na minha casa? Sai daqui. Senhorita, vai embora daqui, por favor. Ok, pega e vira as costas. Eles sabem, eles compram as mulheres. É, mas o garotinho, o garotinho era pra funcionar. O garotinho não, funcionários. É... funcionários, eles não são funcionários. Eles compram, eles pagam pelas mulheres pra viver nessa realidade. Sacou. Dizem que eles são funcionários da empresa, eles mas não. São. Eles, o que eles são ricos. Isso. Que gastam a grana pra... foder com a vida de vocês. Então, fora isso, eu vou voltar pra ilha. Eu vejo que não dá certo no primeiro, eu volto pra ilha pra ajudar eles de alguma forma. Okay. Eu quero olhar de fora da ilha pra ver se eu consigo de alguma forma localizar aonde seria esse cômodo que ele tá. Do lado de fora. Não sei se tem como, mas. Dá pra ter uma noção. Agora a gente é rica. Eu vejo que tem alguma informação, algum acesso pelo lado de fora, alguma coisa que me chama atenção. Não tem nem janela. É tipo um quarto do pânico. Onde ele tá, né? É um quarto do pânico. Relaxa, é blindado, tem pode morrer monitor. De sede e fome ainda. Não, o pior jeito de morrer é de sede e fome. Então aguardar 2 meses não aí. Não deixar ele sair. Não dá tempo. Vamos fazer um cerco. Vamos aguardar uns 2 meses. Vamos embora, eu vou lá e mando meu marido também, viu? Ah, ok. Não vou deixar ele pra trás, não. Beleza. Todo entre. Tirão na testa? Tirão na testa, eu quero que você fale, não vai nem saber por quê. Ah, é? Tá lá lendo de boa, você tá chega. Tá lá lendo de boa, eu falo assim, boa tarde, querido. Oh, boa tarde, puf, querida. Filha da puta. Não sei. Falta um. Eu vou naqueles aqui. Caras que a gente derrubou no tem corredor. Ele, e eu dou uma revisitada nele, vejo se eu acho alguma coisa, se tem o colete à prova de bala, se tem alguma informação que eu posso usar. Ou algum... pra ajudar. Quadrado, retângulo de acrílico. Não, é, os celulares a gente vai pegar, imagino. Revista. Pelo menos o meu, né? Claro, esses homens, o que eles têm são umas pequenas caixas assim, retangulares, não de vidro, elas são mais grossas, tá? E numa das extremidades, essas caixas formam como se fossem dois ganchos assim, como se fossem as quelíceras de um besouro. E tem um botãozinho. Pega esse negócio pra ver o que é. Ok, pegou. Pesadinho. Põe digital no marido. Mas digital no marido. Apertou o botão? A digital do morto ali, eu boto ali. Você bota ali e faz... Você vê faíscas, como se fossem os relâmpagos do céu. É tipo uma arma de choque. Como se fosse uma arma de choque. É um taser. Da puta. Cara, eu peguei o que ele tem. Se for carteira, cartão, eu imagino que ele tem. É, eu vou pegar, eu vou pegar ali. Eu tenho uma arma agora. Não quero nada disso. Eu quero, vou sair daqui, eu devo ter que viver lá fora, meu lindo. O cara tá pensando em dinheiro. Eu consigo ver se só tá pro lado de fora molhado no chão? Não, pro lado de dentro. Sabe por quê? Dentro da mansão. É, porque ela tá com fome. Não, mas onde ele tá? Tá molhado também? Ah, não, no quarto. Tá, não dá pra saber porque tá fechado, tá lacrado. Bom, se a arma não entra, também não sai, né? Eu consigo exato. Abrir um pouquinho, ver como tá lá dentro? Você pode tentar. Eu quero tentar. Esportes. Ok, você tá com alguma arma na mão? De que forma você tá? Um taser. Um taser? Nossa. Você tenta abrir a porta está trancada. Ok. Aí tu vem do ambiente, né? Não adianta tentar abrir, banana. Não sou tão tolo. Eu tranquei a porta. O exército já está vindo. Vocês causaram a morte de todas aqui. A gente causou deles também. Vai me custar algum dinheiro para construir uma nova cidade? E algum tempo? Mas... não vai adiantar nada que vocês fizeram aqui. Ah, vai. Eu sou rica agora. O meu rico tá morto. Você é viúva agora. Eu sou viúva rica, seus trouxa. Mas tu vai sustentar as amigas. Exato. E aí, o que vocês fazem? Ai, meu Deus. Não tem como alcançar ele. Só dá pra sair de trem? Sim. Da cidade? A cidade é murada. E o único acesso de saída é o trem. E a mandar chave está comigo. Vamos pro trem. A gente tem acesso para o próximo lugar. Vamos embora. Ou a gente espera matar esse cara. Mas daí eu prefiro o nosso... Jeff, teria alguma maneira de me comunicar com a delegacia de polícia daqui? Indo até lá. Os homens sim. Indo até lá. Só indo até lá, né? Não tem telefone. Eu pego a telinha. Ok. E aí eu vou ver se tem mensagem pra alguém que não é o Cogswell. Cogswell. Tem várias. Tipo a polícia. Tem várias mensagens pra várias pessoas. Alguém que controla a força policial. Não tem ninguém que controla a força policial. Alguém que trabalha prédio do Cogswell. Tem um contato. Tá escrito assim: Tiaguinho comunista safado. É esse. Fala com esse. Comunista safado. O exército é homens? Cara, já falou que sabemos. É o exército é só homens? Liga aqui. Não dá pra saber, mas teoricamente sim. É, eu pensei que a polícia é mulheres. Não. Tá vindo de fora. Amor, ele tá ligando pro Tiaguinho comunista safado. Ligando pro Tiaguinho comunista safado? Ligando. Como é o nome do seu marido? Brocha. Não. Douglas. Fala, Douglas. O que manda? Nessa hora, Jeff, eu faço assim, ó. Vou imitar a voz do Brocha. Ok. Engraçado. E aí, Douglas? Não, Douglas é o seu marido. E aí, Thiaguinho? Oh, meu Deus! Falou feio. Douglas, você tá bêbado, cara? O que foi? Thiaguinho. Foi em outra festa daquele escroto do Trump? Thiaguinho, desculpa. Eu tô cansado. Tô percebendo, cara. O que tá acontecendo? O que manda? Cara, tô fudido aqui no trampo, velho. Eu preciso... Mas hoje é sábado. É, eu fiz merda por causa da louca da Coconut. Quem? É a minha esposa, aquela vagabunda. Você é casado? Você não sabia disso? Ninguém sabe daqui. Como assim eu não sabia disso? Ninguém sabe disso. Dá pra ouvir eles conversando? Dá. Ninguém sabe disso aqui. Essa cidade murada. Ninguém sai. O comunista safado não sabe? O comunista safado. Como assim? Você não sabe de onde eu sou, não? Você é de Nova York, isso eu sei. Como é que esse comunista safado? Ô, o negócio é o seguinte. Cara, você tá bêbado, né? Eu não sou bêbado. Você foi numa daquelas festinhas dos seus amiguinhos meio fascistoide e encheu a cara, né? Cheirou um pó também, não cheirou? Você tá loucão, né? Como é que eu abro uma porta? Como é que eu abro uma porta? Não, para com isso. Eu pergunto ele, mano. Eu falo assim... Ah, Douglas, você tá... Qual que é seu nome, moço? É Thiaguinho, comunista safado, é isso? Quem tá falando? Você tá com o Douglas aí? Esse cara não tá bem, cuida dele. Meu bem, presta atenção. O Douglas é um cara que tá comprando uma mulher. Existe uma cidade murada onde as mulheres sofrem lavagem cerebral. E a gente precisa de ajuda. Quem? Essa é a verdade. Quem tá falando? Eu esqueci meu nome. Eu sou a Kiwi! Eu não sei quem eu sou. Você é chapada na perna do Trump. É porque acabou a minha bateria. Meu nome é Kiwi. O seu nome é Kiwi? Que pois nome é. Engraçado, você tem um nome de fruta? Pois é, nós somos uma cesta de fruta pelo jeito. Que os homens nos compram. Tem um cara, o cara que comanda aqui, eu falo o nome do candango ali, ó. Agora é a rolagem da noite. Joga persuasão. Eu tenho que convencer pessoas. Você tem um balão? Então eu preciso de um rolador. Não. Vamos lá, hein? Eu tenho que tirar o quê? 4 menos? Menos que o seu atributo. Tem 4, tá bom. Igual ou menos? Eu tenho 2 sucessos. 2 sucessos? Eu tenho 3 e 2. Obrigada. Peraí, você tá me dizendo que compra esposas? Lavagem cerebral? É sério isso? Pois é, eu não tô brincando. Tá, seu nome é Kiwi mesmo. Meu nome é Kiwi mesmo. O meu marido é o... Kiwi, faz uma chamada de vídeo comigo. Eu quero entender a situação. Meu bem, eu não sei fazer isso. Eu não sei nem o que é isso que eu tô na mão. Pra mim, a gente tava em 1920. O quê? Pois é. Nós somos as belas esposas perfeitas. Caralho, alô? Esses fascistas foram longe demais. Exato. Kiwi, olha nessa tela que você tá segurando. Tem um desenho que é um retângulozinho com uma meia lua grudada nele. Tem isso ali? Tem, é uma câmera. Ah, achei. Aperta em cima disso com o botão, dá um toquinho. Oi, Kiwi, tá me vendo? Oi, tô! Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Você não precisa... O que tá acontecendo aí? Eu tô aqui! Mais longe, mais longe! Você não precisa gritar, eu tô te ouvindo bem. Essa é a Coconut, essa é a esposa do babaca, esse negócio aqui. Broche. Caralho, vocês não estão brincando. Não! Mostra o celular pra trás. Vocês parecem aquelas garotas pin-up. Eu não sei o que é isso. A Pineapple é outra moça. Pineapple é outra moça. Essa é a Pineapple. Ela é a Pineapple. Tá, não, tudo bem. Moça, a gente precisa de ajuda. Eles falaram que os guardas vão vir aqui e vai matar todas as mulheres daqui. Tá vindo aí. Vocês precisam se esconder. Vocês conseguem fugir daí? Não, só dá pra entrar e sair num trem. Não, então, mas a gente tem a chave, mas a gente acha que os guardas vão vir por ali, provavelmente. Mas se o trem tá ali na cidade, ele vai sair da cidade. Você sabe o que é um clipe de papel? Sabe. Sei. Tá vendo? Eu sei, o prêmio vai ser 60 mil, palhaço. Boa. Palhaço. Tá, peraí que eu vou fazer uma coisa aqui. Eu quero que você direcione essa tela agora pro ambiente ao seu redor. Me mostra tudo o que tá acontecendo. Nossa, tem gente morta! Ai, a gente matou todos os homens porque eles compraram a gente! Não é certo! Tudo bem. Eu tô entendendo. Ótimo. Quem foi que comprou? Cada um com Cogswell. O Cogswell é quem comanda aqui. Cogswell. Essa Cogswell. Casa aqui, ó. É um dos financiadores da campanha do Trump. Não sei, mas eu sei que é com refrigerante, o Cherry, alguma coisa ali. Cherry alguma? Cherry Shelly. Cherry Shelly. Que porra é essa? Isso nem existe? Pra gente existe! Tudo bem, me mostra tudo. Me mostra onde você tá, o ambiente todo. Tá. Eu pego o pôster do Cherry Shelly que tem ali. Ok, isso aí tá espalhado pela cidade toda. Pela cidade toda, eu pego um e falo. Caralho, mano, isso é doentio demais. O Douglas foi longe demais dessa vez. Douglas. Tá, Kiwi. Oi. Ó, eu espero conseguir encontrar vocês depois disso. Eu vou explicar pra você e você vai fazer uma coisa. Tá bom, presta atenção, meninas. Tem um desenho de uma bolinha vermelha em um telefone. Ah, droga, você não sabe qual é o telefone. Uma bolinha vermelha. Tem. Depois que eu terminar de dar as instruções, você vai clicar nessa bolinha vermelha. Quando você clicar nessa bolinha vermelha, a gente vai parar de se falar. E aí você vai ver que vai ter um clipe de papel. Você vai clicar nesse clipe de papel. Uhum. Vai abrir uma telinha. Okay. E vai aparecer escrito localização. Tá. Você vai clicar nisso. Depois você vai clicar em localização em tempo real. Tá bom. E vou ajudar vocês. Tá bom. Pode fazer. Tá bom. Obrigado. Eu sei que. Espero que dê pra confiar pelo menos um homem nesse mundo. Não dá. Ele podia ter contado pra uma mulher, não, né? Pelo amor de Deus, hein? Puta que pariu. Eu já vou te dar o adianto. Não dá. Não dá. Tem razão. Ele vai pisar em você. É por isso que eu não gosto de homem. Ele vai pisar na mão. Vou fazer o que ele mandou, amor. Ok. Você faz. E você manda a localização de vocês. O meu tá na bag. Até porque o amigo de um cara rico tem que ser pelo menos influente. Depois de várias horas... Pelo menos a polícia não veio até agora. Nossa, eu acho que a gente morre. Depois de várias horas, vocês veem um trem chegando. De dentro desse trem, saem diversos homens, todos eles fardados e armados. No peito deles, na roupa deles, uma vestimenta totalmente diferente das que vocês estão acostumados a ver... Tá? Também diferente do vestimento das policiais. Vocês veem que tem três letrinhas escritas. O-N-U. Vocês não fazem a mais puta ideia do que é isso. Esses homens armados, eles vão entrando na cidade, cautelosos, apontando suas armas para todos os lugares. até que eles encontram com as primeiras mulheres que estão nas ruas, né? Em prantos por terem recobrado as suas lembranças dos horrores que elas passaram. E esses homens se dirigem até essas mulheres, abaixam suas armas e vão abraçando elas e acolhendo uma a uma essas mulheres. Ai, o comunista safado fez alguma coisa! A gente de longe ali, né? Porque a gente também retrouxa. Tiago, o comunista safado. A gente olhou, Tiago, o comunista safado fez alguma coisa. Eu acho que o comunista safado parece uma coisa boa. Não sei o que é comunista. Não sabe o que é safado. Eu, no caso, não sei o que é comunista, não sei o que é safado. É verdade. No caso em específico. Forças especiais do que vocês descobrem mais tarde de uma organização chamada ONU, Organização das Nações Unidas, são enviadas para resgatar as mulheres que estavam em situação análoga à escravidão, sofrendo abusos de todos os tipos numa cidade construída por um ricaço para servir a homens ricos e inescrupulosos. Os homens, eles não são presos, pois eles todos foram mortos por vocês. Deixa de uma defesa, sinto muito. É o que eu vou já ligar. Dizia o seu Madruga. Sobrou um. A vingança. Nunca é plena. Mata um envenenado. Morri envenenado mesmo. Sobrou um homem. Um único homem resta vivo dentro dessa cidade. Cogswell. Ele é levado ao algemado. Não pode matar ele? Não. Ele vai ser preso. A gente vai ficar encarcerado. Ele é levado ao algemado. Ele tem dinheiro. Vocês são resgatadas todas. A gente vai fazer questão disso. E vocês são convocadas a depor num tribunal internacional. E vocês descobrem que, na verdade, vocês estão 100 anos atrasadas em relação ao mundo exterior. Vocês estavam numa cidade que tinha sido criada pro bel prazer das pessoas com dinheiro. Mas vocês conseguem se libertar. Conseguem libertar as mulheres que estavam lá dentro. E os responsáveis por toda essa atrocidade, eles são levados a julgamento no Tribunal Internacional e recebem a devida punição. Vocês não chegam a ficar ricas. E a riqueza do nosso marido que a gente passou é nossa agora. Vocês não são legalmente casadas. União estável. Sinto muito, união estável. Já dá direito. Vocês não são legalmente casadas. Mas a comunidade internacional acolhe vocês e dá a vocês uma vida digna, a vida digna que vocês não tiveram até então. E pouco a pouco vocês são reintroduzidos na sociedade, dessa vez em liberdade plena. E o melhor, enfim, matamos os homens. Mata esses filhos da puta! Fogo nos fascistas! Muito bom! E é isso, gente! Beijou uma garota! Muito bom! Cara, muito bom! Lésbicas, elas fazem muito bom! E o casalzinho? Vivem felizes? O casalzinho vive. Fiquei feliz. Ficou com o pessoal Barry. Pensando o quê? É isso. Meu marido, e se eu quis resolver ele? resolveu. Esse eu bonito. Não, falei. Se vocês gostaram, tem um podcast chamado RP Guaxa. Vocês entram nesse site RP Guaxa e digitem Eu Beijei Uma Garota e vocês vão ver a gravação do episódio dessa mesma aventura que ele mestrou para 3 mulheres. E é fantástico. A inspiração que ele teve foi a música da Katy Perry, Eu Beijei Uma Garota. Exato. É essa mesmo. Que é a música que fala de transgressão, de você ir contra as amarras da sociedade. E ele teve essa inspiração. E aí o pessoal do RPG Next foi dando ideia pra ele. E foi culminando nisso de lavagem cerebral, de todo mundo aprisionado nessa cidade. Do refri. Tudo. O nome da cidade, 3D3N, é de um jogo de videogame que eu não lembro. O nome do refrigerante também é de um jogo de videogame que eu não lembro. Não faço mais puta ideia porque eu não jogo videogame, então não conheço. Mas quem é do ramo vai conseguir encontrar isso fácil. Cherry Sherry, eu não lembro. Tem um jogo que tem isso. Eu lembro de refrigerante, eu lembro do PopCap, do Fallout. Então, vem na mente Fallout. Ouçam o podcast porque a aventura é completamente diferente lá, tá? A gente começa igual numa reunião, mas claro, os jogadores mudam O rumo da história. O rumo da história. Então, o desfecho que vocês tiveram não foi o desfecho que teve lá, não vou dar spoilers, mas eu posso dizer que foi completamente diferente. Da hora, Jeff. Lasers e sentimentos, muito da hora. E um sistema muito simples, né? Simples, né? Tipo, meu atributo é 4. Quando for físico, de 4 pra cima. Quando for mental, de 4 pra baixo. Sim. Vou dormir no sofá. Um sistema bom pra jogar agora. Muito bom, é muito bom. Porque eu vou. E cá estamos, sábado de pré-carnaval, 3 horas da manhã. Já cancelei os bloquinhos de amanhã. Bom, não vou pra São Paulo. Vocês podem ficar com as fichas de personagem. Nossa, mais pertinho? Eu vou arrumar a gente leva o Jet também.